tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância. Pela última vez no ano, Mandy Aguiar. Não fala assim, que dói. Ai, ai, mas eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, gente. Eu não tenho nem memória pra lembrar as coisas que eu vi no ano. Mas eu vim pela fé mesmo, pela fé de Gideão, vai dar tudo certo. Fé nas malucas. Fé pra quem é forte, né? Isso, e Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Eu amo. Também temos ele, Márcio Zanão. Ai, gente, tô aqui, não sei, não pensei numa intro, mas é isso, né? Guerreiras do K-pop, filme do ano, música do ano. Olha aí. I go in the bubble. Eu cantando de ponta cabeça. E por último, mas jamais menos importante, ele, Leozinho. Bora fechar o ano de 2025, amiguxas. Ah, nossa. Bora. Basta. Muda Brasil. Lacrar aqui. Hoje é dia de lacrar o ano. Eu amo. Mas aí vai prender as coisas tudo, né, menino? Aí tá nada falando. Entra, nada sai, amigo. O meu já é lacrado. É, o meu também. Todos os sentidos, então. Meu Deus. Meu Deus, é igual a Sasha? É, assim, sem cu. Sim, culas. Culas, amo. Culas, foda-se. É um novo filme, né, culas. Isso. Meu Deus do céu, cara. Sem cu, que loucura. Mas, menino, vamos começar aqui esse último programa do ano, né? Vamos fazer a nossa retrospectiva da vida, dos momentos, tudo. Obviamente, a gente sempre traz números, né? Para as pessoas saberem aí como foi o nosso ano. Tivemos aí a nossa retrospectiva no Spotify, lá que as pessoas viram tudo. Mas tivemos aí um ano que... Esse aqui é o 47º episódio que a gente tá fazendo no ano, tá? Esse aqui é o 47º. É, episódio 47, então tivemos 46 episódios até então, tá bom? E esses 46 episódios foram transformados em 158 horas de conteúdo, tá? Que isso! Como a gente é desocupado, né, gente? Não é, né? 150 horas de conteúdo aí, que dá, basicamente, quantos dias aqui, ouvindo direto? Seis dias e meio, amigo. Ah, não demos nem uma semana, vamos caprichar mais na duração ano que vem. Quase uma semana inteira. Misericórdia. A meta semana, o ano que vem é uma semana. Exato. O nosso, inclusive, o nosso maior episódio desse ano foi o episódio 447, né? Que a gente falou do grande G20, falamos de Black Mirror e Handmaid's Tale, e teve 5 horas e 6 de duração. Olha aí. Mas uma hora era Normal Life, não era não? Não teve Normal Life, não. Viado. Eu fiquei 5 horas e não dropei. 5 horas e 6 minutos ficamos aí. Meu Deus. É, falando. Essa é a verdadeira maratona das blogueiras. Será que eu dormi, gente, nesse episódio? Não é possível. Não aguento ficar tanto tempo assim. Não, G20 você falou muito, ó. Não aguenta. Hablou. Sim. Meu Deus. Aguenta sim. E vale dizer que a gente teve um aumento aí de 26%. No tempo de reprodução dos nossos episódios esse ano, né? Em relação ao ano passado, que é muito interessante. Somando todo o nosso tempo de streaming, né? De todos os episódios que a gente tem nas plataformas, já é mais de 1,7 milhão de minutos. Que isso? Amassamos. Tá. Nós tivemos 15% a mais de seguidores no nosso podcast esse ano, em relação ao ano passado. Legal. Tá bom. O nosso público geral aumentou 42%, olha que loucura. Isso felizmente se refletiu nos comentários, né? Exatamente. Nós tivemos mais de 589 comentários nesse ano. Aí, galera. E vocês podem fazer melhor ano que vem, hein? Vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta? Ano que vem é mil, hein? Tá. O Logadinho, pela primeira vez, entrou na parada do Spotify, né? Pela primeira vez aí de podcast. Ficamos por 28 semanas na parada, né? Ou seja, mais da metade dos episódios. Olha. E o nosso pico foi em 19º lugar. O que é bom, porque nós somos piquitos, né? Nós somos picorruxos, né? Nós somos... Somos gigantes. Se você olhar os primeiros lugares, né? Até o 10º lugar, vai ver que... A gente com muita bala na agulha, né? E a gente... É isso, gente conhecida, entendeu? O nosso podcast foi ouvido esse ano em 26 países no mundo. Olha! International. 26 países Global no... All Stars. Global All Stars. E aonde a gente é mais ouvido, meus amigos? Aonde? Aonde? No Brasil. Brasil. Em quinto lugar, nós somos mais ouvidos nos Estados Unidos. Tá? United States of America. Obrigado, tá? Mickey, né? Em quarto lugar, nós somos mais ouvidos na Espanha, meus amigos. Graças por todo. Graças, Chueca. Por supuesto, né? Por supuesto. Me gusta la estación Chueca. Me gusta em terceiro lugar, né? Nós somos Me gusta mais Marihuana. Ouvidos na França. A França. Oh, aí ele me deu um beijo, né? Merci. Ah, não sei falar por tudo em francês, então. É, merci aí. Merci for tout. Merci vous plaît, né? Ah, eu amo. Em segundo lugar, obviamente, né? Nós somos mais ouvidos em Portugal. Portugal, do Muruga. Ah, obrigado. Obrigado. Gostamos muito de vocês ouvirem a gente comendo uma punhetinha. Eu amo que o português vira nordestino do nada. Eu amo. É porque eu sou nordestino, né, amiga? Ah, é sim. Vai ficar fazendo sotaque de nordestino? Ah, vou fazer a retrospectiva inteira pra Luciana Malaki ficar feliz. Não vai, não. E, obviamente, o país que a gente mais ouvido, Brasil, né, meus amigos? Brasil, meu Brasil brasileiro, terra de coco e pandeiro. Obrigado. O Brasil do Brasil, né? É o Brasil do Brasil. Danados. Brasil. E vamos, então, para o nosso top 6 episódios do ano. Você vai perguntar, top 6? Sim, porque o quinto e o sexto lugar empataram com a mesma quantidade de downloads e reproduções. Olha aí. Então, como eu não excluo ninguém, né? É, Juju. A gente deixou aqui. Porque empatados em quinto lugar, nós tivemos o episódio 462, que falamos de Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Brick montando a banda, né? Oh. E o episódio 472, 10 episódios depois, né? E falamos de Desobedientes, de Por Inteiro, de Chat Powers e de Máscaras de Oxigênio. Não, caíram alto. Ah, eu amei tanto esse. Ah, tá. Feliz. Em quarto lugar, meus amigos, nós falamos aí... É um episódio recente, o 479, porque esse é o 483, né? Então aí é um mêsinho atrás. Ah, vou até chutar qual é. Qual foi? A Mão Que Balança o Beijo. Não, falamos de Wicked de parte 2, né? Ah, parte 2? Wicked de parte 2. A Vida Secreta das Esposas Mormon, né? Yeah. Falamos da temporada. Um Natal especial e Round 6 do Desafio. Agora você veja, né, que pode ter chegado um monte de fã de Wicked pra ouvir a gente detonar o filme. Exatamente. Seguiu a gente e desseguiu a gente em seguida. Uhum. Dancing Through Life, né, menino? Que loucura. Em terceiro lugar, a medalha de bronze dos nossos episódios foi a edição 451, né, que falamos aí sobre Thunderbolts, O Eternauta, A Avaliação e As Quatro Estações do Ano. Olha aí, Marvel e Tina Fey vivíssimos. É isso, né, menino? E as séries latinas, né? Série Olha, me lembrou dessa excelente série que eu vi esse ano e que eu nem lembro. Qual, mais. Já bota na lista. As Quatro Estações. Ah, tá, Quatro Estações, né? A noite cai, o frio desce. Já bota aí na lista. Aí. Mais uma pra Amanda falar que vai ver, vamos ver, né? Já vi. Ela viu. Eu só lembrou da existência. Ah, eu posso fazer o top 6 de séries que eu falei que ia ver e não vi. Eu, viu? Eu amo. Ai, ai, nossa, medalha de prata, né? Segundo lugar aí, o 461, né? Onde falamos de Superman, de Montando a Banda, de Drag Race Brasil e de Hans Garriott, tá? Um ícone essa falta. Falamos aí bastante. Então que Montando a Banda tá em vários programas, né? Vários episódios, né? Porque foram várias semanas e a gente repete bastante, né, menino? e vocês têm alguma ideia de o que pode ter ficado em primeiro lugar? Ah, dá uma dica. Ah, eu quero chutar. Aquele do Tyler Perry, da menina que morreu e não morreu. Aliás, que não morreu e morreu. Será se que tem? Que não Tyler morreu Perry? E morreu. A do banco. A do coisa da. Ah, a grande Janaia, né? Isso. É uma boa aposta. Grande Janaia. É mais recente ou é mais... Ah, fala pro Testanão, que eu quero te... Ah, eu nunca lembro, né, das coisas, né? Então, não sei. E você quer saber se é mais recente ou mais antigo? É bem mais antigo. Bem mais antigo? Bem mais antigo. De adolescência? Acho que é de adolescência. Não é? Estão prontos, então? Tá. Não, não. Peraí. Eu vou chutar o de Mentirosos. Isso é bom. Nosso episódio mais ouvido desse ano saiu no dia 30 de março. E tinha Tyler Perry na pauta, sim. Mas não era Janaia, era Duplicidade. Ai, ô! Qual que é essa Duplicidade? Eu até esqueci. É o da Bonnie. Que ele joga o homem na mulher no mar. É o da Bonnie. Ai, eu amo! Né? E tivemos aí nesse episódio grandes pautas como Branca de Neve, né? Ruptura Severance, White Lotus e a estreia de um marco, né? Também tivemos Beleza Fatal e um marco, né? Desse ano que foi aqui, que foi a série de Natália, né? Uma Família Perfeita. Ai, gente, Natália foi esse ano. Foi. Esse primeira ano vez que a gente falou sobre Natália. A gente viveu vários anos nesse ano. A gente viveu 30 anos em 2025. Exatamente. E esse foi o nosso episódio mais ouvido do ano. Lugar qual você acha que foi o assunto que mais chamou? Ai, amiga, sei lá. É, porque se foi Ruptura, coitados dos fãs também. Você fez Beleza Fatal, né? Tava no. Eu acho que pode ser que foi Ruptura e White Lotus, né? Sei lá. Pode ser. Porque foi um programa que teve 4 horas de duração, né? Ou Natália. A gente falou sobre Branca de Neve, sobre Ruptura, White Lotus, aquela série da Uso Aduba. Foi. Aquela série da Uso Aduba na Casa Branca. Falamos sobre Happy Feet. Eu acho que foi por causa de Odessa. Falamos de Odessa, né? Exato. Então, 444 aí, o primeiro lugar, o top 1, o mais, né? O favorito de todos. É um número cabalístico, hein? É, 444, né? 444, que durou 4 horas, 4 integrantes, né? Tem depois o... É, só uma pena que não foi no mês 4, né? Faltou 2 dias pra ser no mês 4. Ah, tava quase lá. Menino, eu acho que 4 é o nosso número cabalístico, né? Não, porque se você ouvir direto, você vai até abril. Ah, amor! Se ouvir 2 vezes, né? Se você começar a ouvir às 11h53... Ouvi 4 vezes. Do dia 31 de março. Que ódio. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, né, menino? Então, um ano muito legal. Muito, muito, muito legal que tivemos aí. Então, achei. Um ano podrão, parabéns. Né, Bef? A gente às vezes quer um ano lixo. Sim. Aqui no Rio, principalmente. E tivemos bastante, né? Bastante lixos. Bastante lixo. Sim. Ai, infelizmente. Um podrão. Mas vamos falar então de uma coisa que a gente não é que a gente fala muito, mas a gente fala às vezes, né? E aqui no final do ano a gente sempre fala, que é sobre música, né, menino? A gente que é tão musical, né? Quase o Gleecast da Podosfera, né? Praticamente. Exato, somos o Gleecast da Podosfera, né? Se bem que vocês já cantaram bastante, né? Então, no, faz sentido. Amanda, então. Porra. Porque aí, um ano, né, com grandes hits que tivemos, né, em 2025. Tivemos aí a menina Sabrina Carpenter, né, com seu novo álbum aí, né, o grande Mousse. Amei a musa do Pilates. Short and Sweet, né, menino. Mas engraçado que esse álbum não me pegou tanto. Jura? Eu gostei bastante. tenho que dizer que não me pegou tanto esse álbum. Eu até ouvi bastante o Man Child no começo, assim, mas depois eu... Amigo, vou te falar uma música que você ouviu bastante, é aquela do, da Trend, que as pessoas ficam tirando a roupa. Qual? Da Trend, que as pessoas tiram a roupa? Aquela que o homem tá com a máscara... Isso. Oh my God! Ah, tá, Taste, né? Isso. Não, não é Taste não, garoto. É Tears. Tears? Ah, não, mas eu não ouvi esse álbum muito, gente. Não ouvi. Eu ouvi When Did You Get Hot bastante. Eu ouvi bastante coisa da musa Sabrina. Esse álbum não me pegou. Eu ouvi e aí ele passou em seguida, assim, direto. Direto, direto. Mesmo. Infelizmente, né, menino? Eu gosto da Sabrina, mas as músicas não me pegou. Eu fiquei... Tava vindo numa leva muito de Sabrina, né? Ouvindo aí amiga, os... Amiga, mas é né, que Sabrina tem as músicas tudo igual, né? É, amiga, eu... É. Não consigo nem me contestar. O Short and Sweet eu gostei bastante, mas o Man's Best Friend eu não gostei tanto, né? Esse ano também teve o álbum da Gaga, né? Que os viados adoraram, né? Tanto que ficou em vários primeiros lugares aí da galera, né? O Mannheim. Tem duas músicas boas, né? É aquele... Quando ele saiu, mas também... É aquele meu caso clássico de vou ver e não vi, né? Foi esse CD da Gaga, porque... CD, ó. Esse álbum, porque... Adoro a velha. É porque quando saiu, eu ouvi uma vez, gostei e falei, nossa, gostei. E nunca mais. E nunca mais ouviu. Nunca mais ouvi, gostei bastante. Porque nesse álbum da Gaga, eu ouvi bastante Abracadabra, né? Até quem não ouviu, provavelmente não morava no mundo. Né? Uhum. Gaga que fez show no Rio de Janeiro esse ano, né? Brasil! Sim. Brasil! Ah, eu amei muito esse show. Esse show foi então, muito... eu vi bastante Abracadabra, eu vi bastante Vanishing to You, que tocou bastante também. É, essa é bem boa, ficou bem famosa. Shadow of Man também gostei. E Zombie Boy também, eu gostei. Bastante. Zombie Boy, que é a da Gwen Stefani com a Gaga, né? Adoro. Eu gosto da Man em alguma coisa. Qual? Man, não lembro como é que é. Peraí. Man in the Shadow Mirror. Shadow of the Man. Gosto muito dessa. Né, o álbum até que foi bem legal, o álbum da Gaga, assim. É porque realmente eu ouço, mas eu acho que enjoo rápido da Gaga, assim. Eu não sou essa a bicha, né? Little Monster. E Lana Del Rey, você gosta que ele não... Amiga, nunca ouvi Lana Del Rey na minha vida. Ah, amiga, as bichas Lana Del Rey estão se multiplicando de um jeito que eu fico abismado. Fica abismado. 2025, né? Agora pra ter passado isso aí. Exato. Igual um álbum que pegou muito as bichas esse ano e eu não consigo ouvir, que é a menina lá, Addison Rae, né? Que é coisa de jovem, né? Addison Rae foi um grande mousse aí esse ano. E eu acho ela tão sem talento, tão sem carisma, né? Eu já ia falar, mas você ama Addison Rae, mas eu lembrei que é a Tate McRae que você ama. Tate McRae, exatamente. Pra mim eu também acho... é a mesma pessoa. Eu acho que eu nunca ouvi dessa Addison. Ela, eu não gosto das músicas dela, mas os viados adoraram também. Vários viados ficaram com o primeiro lugar com esse álbum dela, né? Mas a Tate lançou álbum esse ano também, né? O So Close to What. Que é, tem bastante músicas que eu ouvi esse ano, ouvi muitas músicas esse ano da Tate, né? Inclusive a Tate ficou em segundo lugar da minha artista mais ouvida do Spotify, né? E foi a minha música mais ouvida desse ano, foi Spot Scars. Eu ouvi muito Ludmilla. Ah, quem poderia prever, né? Você é uma pagodeira dessas, né, amiga? Pois é. Infelizmente, nada novo que ela tenha lançado, né? Infelizmente, no Manice, porque é o que presta dela. No Manice, cantora no Manice, parece a Ludmilla. Né? Não é, menino. Não foi a Ludmilla, foi alguém que parece a Ludmilla. E obviamente nos últimos meses do ano, que dominou bastante a minha playlist, foi o Life of Showgirl, né? Eu ouvi bastante. Sim, gente, e assim, esse álbum ele só melhorou com o tempo, porque hoje eu ouço ele inteiro e é muito bom. Entendeu? Assim, é muito bom, tanto que Feito a Filha ficou, apesar de ter estreado em outubro, foi a terceira música que eu mais ouvi no ano. Olha aí. Isso que ela largou a divulgação, hein? Exato! Mas eu passei a gostar de outras músicas do álbum ao longo do tempo também. No começo eu só tinha gostado do Fate e do Life of Showgirl. Depois eu passei a gostar de Opalite, de Elizabeth Taylor. Opalite, um ícone, né? O Palate é muito boa, né? Eu gosto muito de Woods também. Na Eu amo o álbum... Cancelled, né? Nossa música. O álbum muito bom, que ouço falar de Feito uma Filha, não ouço falar mais de nenhuma música. Eu falando agora. Aqui pra você. Pra mim tá ótimo. Vocês, né? Rotário. Pra mim, eu amo essa música. Você. Qual amiga que você ama? Feito uma Filha, eu amo. Feito uma Filha. Eu ouço em looping. Então... Eu gosto só esse da... CD inteiro, CD. Da do Homem Morto. Qual que é a do Homem Morto? Esqueci. Michael Jackson. Não, que? É que ela fala que tá morto, que ela vai cantar. É, should I kiss you anyway? Qual que é a música? Ah, Let's End the Ruin the French. É, deixa eu passar essa só. E essa música com plot twist, né? Sim. Eu tenho que dizer que eu ouvi bastante também esse ano, assim, gente. I'm not proud of this, né? Mas vocês viram lá, quem viu minha retrospectiva, viu que eu que o meu segundo ritmo mais ouvido foi Honky Tonk, né? Honky Tonk? É música, música country americana. Ah, meu Deus. Tá uma coisa pior pra você ouvir. E aí, um dos meus artistas mais ouvidos desse ano é um artista extremamente problemático. Extremamente problemático. Inclusive, o nome do álbum dele é I Am The Problem, né? Que é o Morgan Wallen, né? Am I the Drama? Não conheço. E ele lançou Morgan Wallen é o que fez aquela música com o que a gente gosta, com o moço, o country também, amigo da Taylor. Sim, ele também tem a música com a Tate também esse ano também, que a Tate até veio falar, gente, não sabia que ele era tão problemático, desculpa que eu gravei a música com ele. E Hudson Ray. E ele lançou um álbum esse ano que tem 37 músicas, né? Tem 2 horas o álbum, né? É um álbum, assim, bem extenso. Mas eu acho ele muito bom. Ele é uma pessoa problemática demais, né? Pra dizer o mínimo. Mas eu gosto bastante. Você separou o autor da obra. Exatamente. Sempre assim, né? É isso. Até porque eu sei que os stream que eu dou pra ele é 2 centavos. Ah, sim. Né? Com certeza. Ai, que ódio! Então, né, menino? Agora, um álbum que lançou esse ano, ninguém ouviu, foi o álbum da Miley, né, menino? Verdade! Ninguém ouviu, né? É porque é ruim, né? Demi também lançou, né, coisa ruim. Ah, mas o álbum da Demi é legal. É legal? É assim, Kiss Kiss, Take Me to the Chorus. É bem legal o álbum da Demi. Eu ouvi 3 músicas. Você já ouviu essa música, Mandy Kiss? Não. Ela ficou falando assim, me dá um beijo, outro beijo, um beijo, outro beijo. Me leve pro refrão, beijo, beijo, beijo, beijo. É bem assim. Se for de beijo, beijo, beijo, eu prefiro a da Alice Manoela, né? Beijo, beijo, beijo, beijo. Beijinho, beijo. O álbum da Demi é bem legal. É, tem umas músicas da minha playlist de academia e eu não fui atrás do resto. Okay. Verdade. Não, a eu kiss, gostei bastante. Kiss, kiss, another kiss. As minhas músicas favoritas do álbum da Demi são Hero Night, né, que ela lançou como single. E eu também gosto de Let You Go e Sorry to Myself. Sorry to Myself é a minha música favorita do álbum. É, as melhores músicas da Demi nova são Give Your Heart a Break e Skyscraper, né? Ai, otário. For the Summer. Otário. Mas. Falou o fã de Taylor Swift, o quê? Amiga, eu não falo que eu sou fã de ninguém. Eu gosto de algumas coisas. Eu sou ah, fã... nem da Kelly Clarkson. Dela eu sou. Dela eu sou. Ah, bom. Não é à toa que há 5 anos ela é a minha artista mais ouvida no Spotify. Não importa quem. Olha aí. Sabe qual foi a música que eu mais ouvi esse ano? Qual? Ao vivo, né? Ela cantando All the Things She Said, Kelly Zuda. Ah, que ela gravou tantas vezes. E da versão da série dos caras do rock, né? Sim, os roqueiros. Ai, gente, eu não aguento o povo dizendo ai, nunca tinha ouvido essa música, muito boa, obrigada, Rita. Eu falei, ah, essa tu tava falida, né? Não é possível que ninguém nunca tinha ouvido essa música. Olha, vamos fingir, as pessoas são muito falsas, né? Como falsa. Pode. Mas vocês, o que vocês ouviram esse ano aí de bom? O de Milo. Menino, de álbum. Ó, álbum assim, completo, eu ouvi das K-pop de Mohunters, né? Sim, maravilhoso. Vou estar considerando como álbum. Mas pode considerar. Marina Sena, eu ouvi o álbum dela. Ah, eu não sou. Não, olha! Não sou fã de Marina Sena, nunca fui, nunca gostei, mas eu gostei. Você é fã da blogueirinha cantando numa ilha, né? Menina, mas eu escutei tipo 3 vezes o álbum e não escutei mais. Tava então. Numa ilha, é tão mágica. Eu escutei por causa daquela música do carnaval que ela tem, né? Que tem 1 minuto a música que ela fez. Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia? Não. Essa, o da Jade, do Little Mix, eu gostei muito, bem popzão, assim. É verdade, várias pessoas pagaram pau pra essa música da Jade. Os álbuns da Jade, né? Artista, né? É. Amigo, você não pode falar, ninguém é chata quando você é fã da Taylor Swift. Você só sabe fazer isso. Virada essa mulher, só fica a música trocando de vibe toda hora. Mas eu falei alguma coisa, amiga, da gente? Eu não falei nada. Tô falando do Leonardo, eu falei. Você. Ah, tá, eu só falei. Muita gente gostou do álbum da Jade. Tô falando do Leonardo, que tá falando mal da Jade, que é artista. Chatona. E Taylor Swift não tem nem voz. Mas tem dinheiro, né? Mas a Taylor Swift não se preocupa em ficar fazendo virada da música. Pelo contrário, é sempre a mesma coisa. Que tá aí 10 anos a mesma coisa da música. Consistência. Aí ela me lança um. Ela plagiando a si mesma e você aí querendo. Amiga, aí ela lança o defeito da filha que é diferente, né? Você se cair, é com a Amanda. Ai, não é diferente, não, amigo. Plagiou várias. E o álbum da Jennie, que lançou o álbum solo, Jennie do Blackpink. Eu não gosto da Jennie, né, amiga? Eita! Você é Lizer, né? Eu sou Lizer. Jennie foi que fez White Lotus? Mas se bem que eu escutei bastante não, Like Jennie. Jennie é boa. A música Jennie com a Adult, né? É boa. Eu escutei bastante Like Jennie. Like Jennie é desse ano? Desse álbum? É desse álbum. É, então Jennie eu ouvi bastante. Eu ouvi bastante música... Like Jennie, eu ouvi bastante, né, falando das Blackpink, bastante Rockstar. O Rockstar não é desse ano, não. É, não, eu sei. É porque eu gosto muito da Lalisa, né, também. Mas acho que de álbuns meus foram esse. Agora, de música, preciso ver no Spotify. Deixa eu ver. Sua música teve... mais ouvida. Eu acho que foi tudo K-pop. É, foi ou foi do K-pop de Mohunters ou foi Cat's Eye, né? Que foi Gabriela. Amo Gabriela. Gabriela e Narnie. Narnie é ruim, mas é a única música boa do Cat's Eye, né? Você já escutou alguma outra além de Narnie? Que pra mim já acabou aí. Narnie, pra mim, Narnie é ruim, que ela dá a volta e fica boa. Pra mim, ele é só ruim mesmo. Tudo é Narnie, Eduardo Sassi. Tem que aceitar isso. Assim como tudo era Brett, né? É. Tudo era Brett. Acho que foi isso. E Gabriela é muito boa. Não, Gabriela concordo que é boa. Que é o descarte de Anitta, né? Gabriela, eu concordo. E as músicas das K-pop. Golden hit demais. Eu tô vendo aqui também, né, que esse ano tocou bastante aquela música da Lola Young, né? Messi, né? Eu acho. Não gosto, mas finjo. Eu também, né? A Pati é esse ano? É desse ano. Acho que era no começo do ano, né? Começo do ano. Hit do ano também. É, e o hit do ano é as My Husband, né? Sim, perfeita! Ah, não, tô vendo que a Pati é de 2024, amiga. Então não vamos botar. Mas o Where's My Husband é desse ano. E é muito hit mesmo. Where's My Husband é milhões, milhões, milhões. Foi esse ano que teve Anxiety também? Anxiety foi. Se foi, não, infelizmente, foi. Né? Eu gosto da Adult, mas essa música é muito chata, gente. É uma música que já copia outra música chata, que é aquela outra do... Né. É que finalizou muito, né? Anxiety, chatona. Né? Assim como também viralizou muito também Ordinary, né? Um dos grandes hits do ano, né? O que é Ordinary? Do Alex Ordinary, Warren. Nossa, Leonardo, você mora onde? Todo mundo ouviu essa música. Viado, essa música... Minha mãe chegou na minha mãe. Olha aí. Dona Paula. Todo mundo ouviu essa música. Todo mundo. Você sabe como essa música começou, o hit dela? Por causa dos fãs de Quarta Asa, pra você ver. Quarta Asa do livro. Uns dois também. Um beijo. Um beijo Quarta Asa, né? Ah, esse ano também teve um álbum que eu gostei bastante, que entrou nos meus álbuns mais ouvidos, e ele é aquele estreou no final do ano, que foi o álbum da René Rapp, né? O Bite Me. Não ouvi. Ela é muito gostosona cantando, gente. Eu amo René, gente. Não tem como. Pra mim, acho que ela canta a mesma música também. Tipo, me sinto assim. Muito lésbica. Fez bastante barulho esse CD, né? Ai, que ódio. Mas eu gosto bastante da Renê, né, gente? Inclusive. O que mais a gente tem aqui? Um que a gente provavelmente não ouviu, né? Mas que fez muito sucesso, a gente tem que dizer, né? Foi o Debi tirar mais fotos, né? Do Bad Bunny, né? Foi aí um grande hit, um grande álbum desse ano, assim. Acho que o maior, acho que o que mais foi ouvido esse ano. Acho que ah, é que teve até a discussão no grupo, né? Bad Bunny é artista ou não é, né? É, artista ele é, né? A gente só não escuta, mas... Eu acho que a campanha dele pra Calvin Klein é um grande hit, né? Ah, sim. Isso. Pra mim, Bad Bunny tá no mesmo nível que aquele Benson Boone. Benson Boone, exato. Menina, a mesma coisa, nunca escutei uma música, eu só vi esse homem de cueca. Não, Benson Boone você ouviu, Beautiful Things Are Like. É... Qual que é? Não conheço. Não. Ah, tá certo. Tá no TikTok. Você não ouviu essa música também? Se você não tinha ouvido essa música, você não poderia julgar o Leonardo de não ter ouvido no Ordinário. Escutei essa música sim. Eu vou te falar, inclusive, eu achava que eu não tinha ouvido nenhum CD novo, mas eu ouvi do Benson Boone, é maravilhoso. Enjoa rápido, mas é bom. É muito gostoso de ouvir, né? Tem, e ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso, isso é verdade, né? Minha Mãe Kelly lançou uma música esse ano, né? Infelizmente não foi das melhores, mas foi uma boa música. Ah, bicho. Eu amo. É, gente, eu tenho que falar a verdade, né? Eu tô comprometido com a verdade aqui. É isso. Ela compôs essa música pra mim. Ah, imagina, quando você tava lá, né? Isso. Compôs na sua frente, né? Foi. Foi uma coisa que foi guardada no coração, né, amigo? Ah, é pra ser índia aqui, como sempre, eu já falei desse álbum no lugar de algum momento, mas o do menino Damiano, né, do Maneskin, Damiano David. Muito gostosinho esse álbum, bem diferente do som que ele costuma fazer, assim, bem calminho. Ele veio pra cá, né, fazer show, inclusive, né? Ah, é? Ai, queria ter ido. O Zanon falou que eu sou Lizer, mas eu sou Lizer e sou Rosé também, né, amiga? Amo Rosé. Ah, por causa da música da Fórmula 1, né? Não, eu já tinha gostado de Apati também. A grande carreira dela com duas músicas, né? É porque o álbum da Fórmula 1 é um dos maiores álbuns desse ano, dos melhores álbuns desse ano, o álbum da Fórmula 1, né? Que tem Rosé, tem Tate McRae também. É o álbum. Ah, segundo data você, né? É o que importa, né? Hudson Ray. Hudson Ray, não. Que é Tate McRae, né? Que é a mesma pessoa. Ai, eu tô olhando aqui minhas 100 músicas mais ouvidas no Spotify esse ano. E assim, tem algumas músicas que são novas, né? Tipo Sports Cars, Fate of Ophelia. Mas assim, tem muita música. Ah, a maioria das minhas é velha. Meu artista mais ouvido Legião, né? Então. Tem muita música velha. Uma música que também não sai dos meus mais ouvidos, né? Ano passado ela foi a quinta, e esse ano ela foi a quinta de novo, que é o grande hit Love Me Like You Do, né? Amo! É, já é o quarto ano, quinto ano que ela tá aqui entre as mais ouvidas do meu Spotify também, que eu amo. Esse ano também tivemos Frequency, né, meus amigos? Também tivemos Frequency aí. Verdade, eu ouvi bastante Frequency. Frequency entrou aqui nas minhas mais do ano, né? Cadê? Top Down ficou em 16º lugar das minhas músicas mais ouvidas do ano, ó. É, mas mais ouvida mesmo foi Serenês, né? Quê? Saram seu site. Ah, também achei hit, mas... Não foi. Foi sim. Eu acho que escutei mais Silence of Society que Trickens. Não, acho que não, acho que escutei mais Trickens. Acho que eu ouvi mais Landons e Sirens do que os outros. Não, Landons entrou uma dos meninos aqui, do Solidify, né? Only One entrou no meu top 100. Eu gosto dos Landons mais como personalidades do que como... Ah, mas a música é bem boa que eles lançaram. Ah, não faz meu tipo, né, menina? Tem uma da Serena também que é muito boa, que é Ghosts. Não, agora, sabe uma música que tá no meu top 5 do Spotify, tá no meu top 100 do Spotify esse ano? Dead or Alive, The Things, do RuPaul's Drag Race UK no passado. Meu Deus. Meu Deus, gente. Nem eu escuto RuPaul. Sabe qual foi a minha segunda música? Não, não é da música? RuPaul, das Drag. Do ano passado. Ah, eu amo Dead or Alive, sim. Do Halloween. Do Halloween. Sabe qual é a minha segunda música mais ouvida, porque ela é meu despertador? Dá-me um grrr. Adoro! Um grrr. Um grrr. Tem uma querida que é a minha música mais ouvida, que eu queria divulgar também. Ela é do ano passado, mas é muito boa. Se chama Beaches, a música. É da B-A-B-A-D-O-B. Querida. Beabá. É. Com certeza vocês já ouviram essa querida. Beabá. Ela fala de praias. Ah, eu não gosto de praia. Aí isso pega realmente bastante. Beaches. Não gosto de praia, realmente não tem como. Ah, e os meus artistas do ano também, segundo, terceiro lugar, lançaram música nova, né? Avril Lavigne e Simple Plan, que lançaram Young and Dumb. Young and Dumb não é a música com a Avril Lavigne? Eu falei Avril Lavigne e Simple Plan. Ah, tá. Eles lançaram no tour, na tour que eu fui. Ah, é verdade, você assistiu o show da Avril Lavigne esse ano, sim, né? Sim, icônico. Que loucura. Olha aí, todos fomos em shows esse ano. Você foi em show esse ano ou não? Não. Não? Poxa, amiga. Poxa. Então não fomos todas, né? É, eu e a Amanda fomos na Cristina Aguilera, que inclusive tá fazendo aniversário hoje, dia que a gente tá gravando. Olha aí. Um beijo, Cristina, que você tá ouvindo esse podcast. Né? Adorei seu show, viu? Foi ótimo, apesar de super curto. Eu gostei. Exato. A parte, apesar de ter durado só 40 minutos. Ela foi no Carnafanta, né? Como é que era um negócio assim, né? Não, mas a gente viu o show só dela. Sim, mas... E não foi no Carnaval? Não. Durou. No Rio foi durou, só o show. Mas durou o tempo do Carnafanta mesmo. É isso, foi o mesmo set. Sim. Que ela trocou de roupa tantas e tantas vezes que... Exato. Parecia até o show da Beyoncé no Rock in Rio, que foi mais troca de roupa do que música. Ai, que ódio. Ai, que ódio. Ah, eu escutei esse ano de novo, muito, né? Que eu tenho essa falha de caráter, né? É Luísa Sonza. Ah, eu ouço bastante também, eu gosto. Amiga, eu acho que foi 2 anos seguidos que eu fiquei com ela no topo. Inclusive eu fui no show dela. Ah, foi no The Town que eu fui no show dela também. Só é eu e a Sonzer mesmo, né? Sim. Mas ela lançou algo ou você tá só ouvindo as antigas? Não, ela não lançou, acho que desse ano nova foi só a da Motinha, né? Foi. Motinha. Não, você ouviu bastante a da Motinha. Acho que não é nem desse ano. Da Motinha. Não, é desse ano, sim, porque entrou no Fit Dance esse ano. É, a Motinha é desse ano. A Motinha eu vi bastante no TikTok. O TikTok teve bastante trend com a Motinha. Imagina eu de lado, bota forte, mete macho, sarra em cima da moto, acelera, túnel brabo. Túnel brabo? Eu amo. Eu amo. E também tivemos aí um grande hit que surgiu agora no final, que foi a Sequência Feiticeira, né? Sim. Se querer me feiticeira faz feitiço. É isso, galera. Pedro Sampaio sempre lança hits, né? Sim. Agora o próximo que ele vai lançar é com a Melody, né? Jet Ski. É. Ele lançou com as Irmãs de Pau agora, semana retrasada. Essa achei ruim. Eu amo que Irmãs de Pau tinha terminado. Lembra que eu dei essa notícia? Eu li que, pô, elas resolveram cada um seguir seus caminhos, sei que não sei o que. Aí do nada a música Irmãos de Pau e Pedro, né? Pedro Sampaio. Aliás, Pedro Sampaio tá muito magro, né, menina? Tava vendo ele, tá muito magro. Né? Parou de tomar bomba. Virou gay, né? Virou que do nada. Que ótimo. Ai, que raiva. Mas é isso, né, gente? Eu tô vendo aqui o álbum de Pedro Sampaio, né? Sequências 1, Sequência Feiticeira, Sequência Caracol. Eu acho que é um álbum de sequências, né? Que sequência chama, né? Larissa Agressiva, Sequência Striptease. Sequência Groove, não sou nada. Quem? Glorinha Groove? A Serenata, não foi? Lançou a carreira dela no lixo, né? Que ódio. Acho que ela lançou a segunda parte da Serenata, não foi? Ah, não é. Ah, não, a Serenata foi todo ano passado. Mas ela lançou uma música pra encerrar a Serenata, que foi Até Já. Foi valeu. Até Já, né? Falou, valeu. Essa sequência striptease foi um hit no verão também, que teve aquele viado dançando. Que mas foi qual verão, amiga? No verão deste ano, no começo. Tem verão fora desse. Tem. Tenho certeza. Você se divertir, mulher sensualiza e gostosa. Nossa, do nunca TikTok bombou essa música. Nunca ouvi essa música, amiga. Lógico que já, você deve ter ouvido sim. Não, que nem Ordinary. Quando eu ouço, amiga, mas eu nunca ouvi essa música. Quando eu ouço, eu ouço. Que raiva. Mas, amiga, é verdade, eu nunca ouvi essa música na minha vida. Amiga, se tivesse tocando no TikTok, eu ia te dizer, no meu TikTok. Porque no meu TikTok eu tocou bastante Motinha, tocou bastante Apati, tocou bastante coisa, mas é essa música, não. É. Ou Sassi. Feiticeira. Posso perguntar, pra você e pra Zanon, talvez sua mente também, vocês são especialistas em TikTok, por que é que do mais absoluto nada, todo mundo começou a fazer vídeo com o John Henn dançando numa boate, numa cena antiguíssima? Quem? O John Henn, de Mad Men. Menino, só no seu TikTok tem isso, meu. É, no meu não tem isso. Não, no TikTok não tem, mas tá no Instagram, então já chegou no TikTok em algum momento. É sempre as pessoas fazendo negócio, eu indo pro trabalho hoje em dia, pessoa cansada. Eu uma hora antes do trabalho em 2008, aí é o John Hamm dançando na boate. Vocês eu não acho viram que isso? Eu acho que eu já vi isso. E eu acho que é da série nova dele, né? Nem antigo isso. Ah, é? Eu achava que era alguma cena antiga que alguém pegou e botou lá. Não, eu acho que isso é da série nova dele. Como eu não vi que eu não entendi, aí eu ignorei. Eu também. Meu TikTok não chegou, não, menino. Sem querer, menino. Talvez seja uma coisa de velho mesmo. Não chegou nem no TikTok, foi pro Instagram direto. Eu acho que tá igual Ordinary, assim. Que ótimo. Ordinary não foi pro Instagram. Ai, todo mundo sabe que o Ordinary foi pro Instagram também. Todo lugar tinha. Nossa, menino, todo lugar tinha Ordinary, só você. Todo lugar, eu abri a minha geladeira e tocava Ordinary. Era uma loucura. E a música é bonita. Eu também não lembro disso, não. Calma aí. Qual? Ordinary. Ah, é só a Amanda pra mim. Eu vi sim. Então, viado, para de ser louco. É porque vocês cantaram um negócio nada antes. Não, cantamos a música cantou... exatinha como é. A gente cantou o pré-refrão, acho que. Porque essa parte aí que é famosa. A parte famosa, né? Famosa. Famosa, né? Ah, ouvi sim. Todo mundo ouviu essa música, gente. Mas você ouviu o pré-refrão? Não. Ai, como eu odeio o Leonardo. Kiss me to the cars, gente. Pelo amor de Deus. Ai. Que ódio. Mas isso é coisa de striptease. Agora vocês vão ter que ter escutado. Eu acho que quando a gente terminar aqui, quando correr o Esterro Balave, a gente tinha que botar a Mandy pra ouvir, pra ver o clipe de Kiss, Take Me to the Cars, pra ela reagir. Por favor. Leonardo ficou obcecado. Kiss for fun is just... Essa aí que você tá falando? Essa mesmo. É Kiss. A música é legalzinha, porque é bem coisa, bem de viado. Uhum, assim. Que é o que vocês são. Eu não. Tá, eu sou bi. Eu sou ordinary. Adoro. Eu sou ordinary, eu amo. E olha, o pessoal no TikTok descobriu a grande Hunting Wives, hein? Olha aí, como é? Casadas e caçadoras. Caçadas e caçadoras. O Brasil, os TikTokers brasileiros descobriram, hein, gente? Só alguns meses depois, hein? Sucesso. E daqui a pouco vai ter vídeo chorando, hein? Ah, com certeza. Aguardando a recomendação no Wanda do ano que vem. Vocês ouviram primeiro aqui. Aqui. É isso. Ouviram todo o plot aqui. É. Eu já falei que eu tinha um nome muito melhor que esse que a Netflix deu. Uhum. Comedoras de casada, né? Porra, sim. Sim, sim, porque a menina lá, a Meili Aikman, fica dura pra fazer tesourinha na outra, né, gente? Obsessed. Tesourinha acisa. É, o meu seria Casadas na Caça. Amo! Casadas na Caça. Gostei. Eu vou anotar aqui no Hunting Wives, mas eu não sei em que categoria que eu vou botar em mim. É isso. Ah, séries ruins que dão a volta. Pode ser. Eu amo. Mas é isso, né, menino? Música não é muito com a gente, né? Então, vamos seguir, né? Vamos seguir o caminho. Vamos seguir, né, menino? Vamos falar de cinema, né? Cinema, streams aí, filmes, né? Como um todo. Porque a gente sempre vê uma coisinha pra cá, a gente vê uma coisinha sem ser pra cá, né? Estamos sempre vendo uma coisinha, sempre aí alimentando. Sempre gostando muito, né? Dando ótimas notas. Sim. Ah, sim. Sim. Eu até hoje, né, dia 18 de dezembro, né, eu vi 225 filmes, né. Meu Deus, não deve ter visto nem 25. Eu nem vou gravar 25. Se viu 25 é muito, né. Demais. Até e quantos de Tyler Perry? Ah, acho que foram uns 4. Olha aí. Porque foi o Duplicidade, foi o Janaia. Foi aquele... Cult Boas. Só produzido. Não é dele. Ah, não conta? Tyler Perry suco, não. Tyler Perry puro suco. Ah, e tem aquele do coisa, do policial corrupto, lembra? Do policial corrupto é da... É da Bonnie. É, o da Bonnie. Ah, da Bonnie? Ah, é. Marcou tanto que... Ah, eu não vi, não é de 2025, mas eu vi em 2025 aquele do pintor. Glorioso pintor. Que a gente mandou, você vê, você pinta como eu pinto. Você maravilhoso. Pinta. Então eu vi mais Tyler Perry que você, Sassi. Não, eu vi todos os filmes do Tyler Perry esse ano e as séries do Tyler Perry, né? Não, então, mas tô falando de filme, de filme. O filme eu vi todos os filmes dele que saiu esse ano. Mas não viu o do pintor de novo. Ah, mas eu já tinha visto, né? Não precisava ver de novo, né? Mas eu acho que se for pra gravar, eu acho que eu vi todos também. Márcio, você olha, vai fazer o lanche pra mim aqui? Sim, o nosso eu também, por favor. Tá bom. O que foi? Eles iam ouvir você mandar eu fazer o lanche. Tá bom, mãe. É o nosso também. Sim. Né? Do Tyler Perry, eu tô vendo aqui, Duplicidade mesmo, o de Janaia, né? Você sentiu, não é mesmo, que ele ficou chateado de você dizer que viu, mas... Tyler Perry. Tá vendo aí a nossa disputa de quem é mais Tyler Perry? É. E Find the Joy foram os filmes do Tyler Perry esse ano. Find the Joy é qual? Find the Joy é o da mulher que fica presa na neve com o negão. Ai, nossa senhora, esse infelizmente eu vi mesmo. E o do vinho é Ruth? É, né? É, Ruth Boas. É, Ruth Boas. Ruth Boas, que é o do vinho evangélico. Que ela era cantora, né? Sim, grande praia. Porque são todas temáticas no mesmo filme, né? Exato. Natural, né? As temáticas não faltam, né, amiga? Não faltam. Ordinary. Agora vai ficar com Ordinary a vida inteira. Ai, que inferno. Meu Deus do céu. Mas esse ano a gente também teve, né, grandes filmes que prestigiamos todos aqui. Né, como Maníaco por Controle, né? Aquele... Qual que é esse, gente? Aquele que o ET fica na mulher, aí a mulher fica coçando a cabeça, aí ela corta o braço dela fora. Ah, não vi isso, não. Ah, eu lembro de vocês comentando, eu não vi, não. Eu não vi, não. Como não, gente? Eu não vi. É, infelizmente, perdi essa. Mas G20 todo mundo viu. Será que essa é a nossa Ordinary, Amanda? Eu acho, tô achando. Mas G20 todo mundo viu. G20 sim. G20 sim. A gente seguraria um helicóptero. Um helicóptero, né? Com certeza aí, ó. Grandes coisas novas. É isso. Também vimos o grande filme, né? Que Leosa ficou indignado. Straight, né? Straight. Eu fui indignado? O filme espanhol lá com o menino da série da Netflix, que ele fica com um homem que tem noiva. Eu super defendi o filme. Ah, não, eu que achei um absurdo, uma foto absurda. A gente ficou uma hora esperando esses homens se pegar, acontecer alguma coisa, e esses homens só discutindo relação. Não. Quem merece, né, amiga? Não, ninguém merece. Muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. O que mais a gente teve aqui? Um filme desse ano de cinema, que eu acho que marcou muito, né? Todos nós, foi A Hora do Mal, né? Weapons. Vocês principalmente, né? Marcou. Eu achei absolutamente qualquer coisa, mas é. Vocês realmente marcou muito, marcou gerações. Socorro. Marcou. Tô tentando lembrar aqui, de cinema... De cinema, eu fui pouco ao cinema esse ano, né? Até foi na cinemação que eu gravei esse ano. Eu fui pouco ao cinema. A gloriosa Branca de Neve é desse ano, né? É, desse ano. Mas eu vi quando chegou em casa. Porque você não é otária, né, amiga? É, exato, eu vi porque eu não ia gastar meu dinheiro, né? Sempre que eu gastei meu dinheiro com Capitão América, né, gente? Capitão América 4. Ah, teve Megan 2.0, olha aí. Que foi ruim, esse eu vi no cinema também. Foi ruim. Ah, esse eu não vi, não, graças. Mas é a cena da música, amigo. É engraçada, mas o filme em si é ruim. O filme como um todo é ruim. Pô, mas acho compara com Branca de Neve, Capitão América 4. Amiga, é ruim. Amiga, também. Eu gosto de Capitão América 4, hein? Ah, eu não gosto, não. Não acho. Nossa, eu não vi, que eu não sou ligado. Eu vi em casa, não paguei, não. Mas... Meu melhor filme da Marvel esse ano é Thunderbolts. Ah, maravilhoso. Bem meu melhor filme da Marvel também é Thunderbolts. Posso dizer. Achei ok, não achei nada. Até porque o outro é Guardiões Fantásticos, né? Exato. Né? Um beijo. Quem já gosta e o coisa, né? Vamos ficar com isso. É, enfim. Tadinha, Marvel. Você acha Quarteto ou Capitão 4 melhorzão? Eu? Vixe, difícil. Menino, eu acho que eu fico com Capitão 4, hein? Caraca! Caraca, esculachou demais! Quarteto amiga, arrasado. Porque pra mim, acho que Capitão 4, pelo menos, tem um começo bem fim, um sentido, né? Não é o cara que fala, ih, que precisava dar meu bebê, o cara aí, né? Salvar o mundo, né? Meu Deus, esculachou. Ah, mas vamos falar de coisa boa, né? Tivemos Superman, finalmente um filme bom. Amo, vi no cinema esse. Ah, também vi no cinema também. Amei. Bem legalzinho. Um filme que eu vi esse ano, que eu achei que eu tinha visto ano passado, que foi um puta de um filme, Conclave. Conclave? Eu não vi. Conclave. Eu nunca vi Conclave. Eu vi esse ano. Eu vi ano passado. Pois dá tempo de ver, que agora tá no Prime Video, Conclave. Menino, é muito bom. Eu vou ver. Tá na minha lista. É padres e fofocas, não tem coisa como errar. É a vida secreta das esposas mórmons do Vaticano. Do Vaticano, adoro. Ah. Tivemos, gente, Glorioso Wicked 2, né? Parte 2 aí. É isso. Entre coisas for good, né? Boas. É, for good. Ficou for good, né? Com Deus. Ficou com for good mesmo. Mas foi esse ano também, o filme mais esperado do ano, eu acho. Wicked for good. Pra muita gente era um dos mais esperados do ano. Aí esperamos e levamos aquilo, né? Tomamos. Eu fui no cinema e eu gostei bastante, foi o Premonição 6. Menino, não vi até hoje, eu queria também ter visto no cinema. Esse tá na TV Max, gente. Ah, vou ver. Eu gostei bastante do Premonição 6, achei muito legal. Muito legal mesmo. O filme que a gente viu, acho que todos vimos no cinema, Sexta-feira Ainda Mais Louca. Sim! Bacaníssimo. Meu filme favorito do ano, assim, gente. Amei muito. E me senti transportado para aquela época. Foi maravilhoso. Sim. Amei muito. E você nem viveu, né? Você ainda era uma criança, não sei. Eu vi, pior que eu vivi. Eu não vi no cinema, eu vi em casa, mas eu me diverti horrores. Eu gostei bastante. Não, é muito legal esse filme, muito legal. Muito bom. É muito legal. Gostosinha. Vocês viram o Telefone Preto 2? Não vi também. Tem pouco tempo, deve ter umas 2 semanas. É legal, bacana. Legal. Eu gosto mais do primeiro, eu acho esse segundo assim meio fuê, mas não é ruim não. Mas o primeiro, é muito bom, né? O primeiro é mais legal. Primeiro eu acho mais interessante. Vocês viram esse ano de comédia boa no cinema? Menino, eu vi um filme que eu achei muito bom pra ver no cinema, assim, ele também tá no Disney Plus agora, que é o The Roses, né? Até que a morte os separe, que é com a Olivia Colman e o Cumberbatch. Cara, eu achei esse filme muito engraçado. Eu vi no cinema, a galera também gargalhava enquanto assistia esse filme. Achei muito divertido. Muito. Esse valeu pagar pra ver no cinema. Olha. Foi muito legal. É difícil ver comédia, né? Saiu essa comédia brasileira aí também, que agora já até tá no streaming desse menino com a... Menina, você assistiu? Menina, esse filme é fraquinho demais. É ruim, hein? É ruim. Bem fraco. Ai, que pena. É bem fraco. Achei que ia ser. Menina, eu achei ruim mesmo. Tirando as cenas que tá no TikTok, você pode ignorar o filme. O Henrique até falou assim, esse filme não entrou na pauta do lugar, esse filme é tão Eduardo Sasser. Entrou agora, gente, que a gente já tava na reta final. Jogou abaixo com o de rato, né? A gente já tava na reta final já do ano. Senão ele ia obrigar a gente a ver, com certeza. Não, e Rafaela falou assim: vamos ver no cinema? Eu falei: ah, vamos combinar de marcar. A gente ficou essa e não foi, né? Graças a Deus, não paguei pra ver essa bomba. Ah, mas eu vi um clássico brasileiro, apesar de Tassi ter tentado me instigar a não ir, que é Traição Entre Amigas, né? De Lari e Manu. E aí? É legal? E aí, amigo, tem muitos problemas que eu acho que é problema também de adaptação, de livro e tal, deles tentarem botar muita coisa. Mas eu dei umas boas risadas nos momentos. Tem umas partes dramáticas assim também que dá pra segurar bem. No geral, um bom filme Young Adult. A amiga de Lari, né, que é a... Esqueci o nome da atriz, mas a manda mensagem, a Luísa. Ela é uma psicopata foda. Porque, assim, a história dela é... Ela é uma... aspirante a songwriter, né? Cantora e compositora. Raíssa Medeiros. Isso. E Lari é atriz, né? Atriz de teatro. Bocatriz. E aí, ela é muito apaixonada, o amor da vida dela é um homem do teatro que tá com Lari, e Lari acaba dando pra esse homem bebê da Lari, tá? Mó drama. E aí elas brigam, né? Te odeio, não sei o quê. A Luísa começa a falar mal da mãe de Lari, que é a grande Emanuele Araújo? Como que é o nome da... Samantha. Manoel Araújo. Tá perfeito no filme. E aí ela se separa a partir daí, vai lá para Nova York e essa menina fica lá infernizando. Menina, essa menina conhece Andrezinho, né? Grande André Manuela. Ah, e o aí... Lari? Aham. E aí ela fica assim, ai meu querido, te amo, não sei o que. Tipo assim, conhece o homem uma semana e já quer se mudar pra casa dele. Ele fala assim, ai, você quer ter filho? Ele, ai, quero sim. Daqui a pouco essa menina parou de tomar pílula, viado, já tá grávida do homem. E aí o homem joga a bomba pra ela, sou casado. Com Larissa. E, não, ele é casado com outra mulher lá. Ele fala, minha mulher é louca, bipolar, não sei o que. Enquanto isso, Larissa tá em Nova York passando rodo em homem, mulher, enviado, todo mundo. É maravilhoso. Eu amo homem, mulher, viado. Mas gostei bastante. Eu sempre gosto do filme de Lari, né? Isso não foi diferente. Legalzinho. Quando chegar no streaming, né, menina? É, você vai curtir. Sabe um filme que eu gostei? Que não se falou muito. Como Treinar o Seu Dragão live action. Amiga, até hoje não vi. Foi bem legal. Achei bem gostosinha. Porque assim, é igual, né, amigo? Uhum. É a mesma coisa, né? Não muda nada. Porque reclamaram de Lilo Stitch, né? Que mudaram o final. É igual, igualzinho, mas é eu vi falando pro Henrique que é pra gente ver, porque a gente tem que se preparar pra ir no parque, né? De Contrança no Dragão. Exato. Não, o filme é muito querido. O filme é muito É bem legal. Ele tá disponível em algum lugar? Disney amiga. Plus, não? Acho que não. Não é da Universal. Disney, amiga. Eu também pensei isso, mas é da Universal. Universal. Eu falei todo animado pra Henrique, vamos ver, tá na Disney Plus. Ele falou, acho que não tá, não. Eu acho que eu fui acho de bens tá, legais. É, acho que ainda não tá disponível. Vou achar, né? Pode... Assim, você pode comprar também no Prime Video, né? Pra assistir. Ah, vou comprar sim. Porra, a gente teve também a bomba do Eu Sei Que Vocês Fizeram no passado. Ah, odeio esse filme. Que isso, no. Tão bom. Odeio. No, a bomba. Eu me diverti quando eu vi, gente. Odeio. Me diverti pensando em me matar. Ai, que horror. Eu me diverti pensando em parar de ver. Só. Odeio esse filme, odeio. Odeio muito. Um dos piores, com toda a tranquilidade. Tivemos o Tio Down também, né, gente? Que eu amei e vocês odiaram. Olha. Que eu achei fraco, amiga. Eu só achei fraco. Não odiaram, não é assim. Não, é melhor do que Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado. Ah, como eu só vi Eu Sei Que Vocês Fizeram, prefiro. A gente teve um grande filme de terror aí. Foi aí Presente Maldito, né? Com Dakota. Ah, sim, com Dakotinha. Mas esse foi pro cinema? Monteiro? Não. Do streaming. Nasceu pro stream. Esse é A Mão Que Balança o Beiço, né? Um clássico moderno. Ah, não podemos esse esquecer também daquele filme incrível que a gente viu com a Minka Kelly e a mulher de Lost. Que ela fica sendo gaslightada o filme inteiro. Ah, é o gaslightada. Inclusive na resolução do filme, ela é gaslightada também. Ah, um filme que marcou muito é o Zanon e Mandy. Não sei se é do filme do ano passado ou do começo desse, que é Entre Montanhas, né? Um grande clássico. Ah, é. Ah, eu acho que é ano passado, né? Esse ano. Querido. Então já estamos falando de filmes hits que não foram pro cinema, mas que são hits. Então eu já falo de Echo Valley também, que eu gostei pra caceta. Echo Valley é interessante, a vontade de dar um soco na cara da Sydney Sweeney o tempo inteiro. Ah, mas isso aí eu tenho só de olhar necessário, pra cara dela em qualquer né? lugar. Necessário. Necessário demais, tô sobre a galera da Sydney Sweeney. Menção honrosa aí, ó. E Guerreiras do K-Pop, obviamente. Ai, Guerreiras do K-Pop, por favor, vamos falar sobre. Maravilhosos. E aí eu falei, quando eu falei aqui, todo mundo falou, ah, não é tudo isso. Vocês falaram, ficaram me desdenhando. É verdade. E aí depois foram o quê? Gaslightados. E foi o filme que eu mais vi esse ano, com certeza. Absoluto. Mas eu trouxe pra vocês aí, além de Guerreiras do K-Pop, o grandioso, o mais desse ano. Que é Até a Última Gota, né? A história de Janaya, a Jesus feminina. Essa aí. A Jesus feminina. Essa aí foi... Assim, é um clássico moderno já. É um clássico moderno. Não tem mais como. Moderno. Amiga, eu acho que o mais impressionante desse filme é ele ser do jeito que é, nessa delícia. E ter gente que fala dele bem a sério. A sério? Gente chorando. É, o povo falar, é muito pesado, não sei o quê. Coitada da mãe solteira. E a gente como, né? É. Assim, eu vi uma pessoa, eu conheci, na verdade, uma pessoa Janaya. Que falou pra mim que se identificou muito com a história porque era muito parecida com a história de vida da família dela, enfim. Mas não nesse nível catastrófico, né? Mas de todas as formas... Tem uma filha morta. Mas assim, foi pesado pra ela nesse sentido. Mas ela entendeu também que o filme não faz sentido nenhum no final das contas. Então, já eu fiquei mais à vontade de fazer chacota desse filme. Vocês falaram de Sydney Sweeney, foi esse ano o filme dela com a Julianne Moore que... Você falou, é com o Valley. A Amanda falou que era bom. Mas eu gostei. Tudo bem que é bom a parte da twist, né? Que realmente a Sydney Sweeney incomoda muito. Quando a Julianne Moore dá um balão na Sydney Sweeney, é ótimo mesmo. Só esse pequeno problema. Quando ela fica sendo humilhada 3x4, realmente é complicado. Um filme de mãe aí, que foi uma fofura, né? A Lista da Minha Vida. A Lista da Minha Vida, sim. Filmes da categoria Sofia Carson. Sim. Yes. Que fez dois esse ano. Fez esse e o de Oxford. É, acho que preferimos. Que também é legal. O de Oxford a gente finge, né? É meio chato. O de Oxford é meio pressão baixa, assim, mas não me incomodou tanto quanto alguns filmes que eu vi esse ano da Netflix. Não. Isso então, não é. Eu passo um paninho pra isso. É. Um que eu sei que o Léo gostou bastante, que eu também assisti, foi o Drop, né? Sim, com Sultãozinho. Eu esqueci. Esse eu coloquei até na minha lista, porque eu gostei muito desse filme. Olha, esse filme é muito legal. Uhum. Esse é muito desesperador, legal. Esse filme. Uhum. É muito legal esse filme. Filme de mãe também. Uhum. Filme de mãe. Ah, a gente viu também um filme de voz, né? Que foi Nonas. Nonas, amo muito também. Fofinho demais. Muito legal. Fofa. Muito foi legal, muito Nonas. Fofo esse filme, gente. Né? Vimos aí filme de mães. Ai, ah, também vimos um outro pequeno favor, né? Blake Lively. Sim, aí, no auge da polêmica. E Anna Kendrick, né? Verdade. Perfeito. Muito bom. Mas não é tão bom que o meu primeiro, né? É, sim. Não, mas é divertido pra caramba. É divertido, sim. Gostamos. Ele é muito cretino esse filme. Muito cretino. Eu acho que a gente vê tanta merda. Vocês acham que a gente vê tanta merda que quando vem um filme assim, qualquer coisa, a gente fala, ai, muito bom, tipo assim, eu respiro. Pode ser. Amiga, mas esse filme tem uma irmã gêmea seduzindo a outra. Porra, esse filme. Esse filme é foda. A gente falou da Janaia, né? A Jesus Negra. E a gente também viu a Jesus Branca, que foi a Vanessa Kirby naquele filme, que ela sofre mais, né? Que o diabo, que a mãe vende. Nossa! Que ela vai ficar sem a casa, o inferno. Nossa! Esse é o inferno. Inferno de Dante. Meu Deus. Roubada pelo parceiro, toma porrada. Meu Deus do céu. Sabe que é um filme que eu não sei se é de 2025, aí vocês vão me ajudar a lembrar, mas que foi uma grande decepção pra mim? Foi Old Guard 2. Foi esse ano. Foi esse ano. Eu gostei tanto do primeiro e o segundo foi um lixo. Não faz sentido nenhum e não tem final. É, pois é. Poxa, fiquei muito chateada. E a gente nunca sabe se vai ter o terceiro. Espero que não tenha, pela bosta que é o segundo. É, pois é, acho que. Um que vimos, que achamos fofo, foi aquele que é com o menino do Emily em Paris e a menina que eles trocam a sorte. Sim, do Réveillon, né? Do Réveillon. Bonitinho. Ah, sim, a gente gostou desse. Que eles trocam a sorte. Teve um que a gente gostou que era fofo? Do Bob Trevino. Ah, sim, o papai pra Lily. Ai, nossa, isso foi muito fofo. Bob likes it. Triste. Ai, gente, quando ele, a gente descobre que ele morreu no final, eu fico arrasado. Nossa, eu fico arrasado. Ai, teve aquele filme da Disney também com a menina de Stranger Things. Aquela ruivinha do Stranger Things. Odessa. Ai, esquisito. Eu achei esse filme muito estranho. Muito, mas é muito estranho. Sabe um filme que eu gostei muito? Qual? Eu acho que só o Eduardo viu. The Long Walk. Eu adorei esse filme. É outro que eu esqueci também. Quando eu ia ver, eu falei pro Sassi assim, estou entre ver esse e o da Margot Robbie com o Colin Farrell, né? Que é o e aí eu falei pra você assistir Long Walk. E eu vi Margot Robbie, foi legal, foi divertido, sim, mas faltou algo. Foi um filme que eu também vi esse agora, esses dias. Foi fofinho. Long Walk é bem bom. Long Walk é bem legal. Aí vou ver essa dele em cima. Agora o que a gente também viu foi Jonathanzinho Groff indiano, né? Nossa, isso é muito chato. Não é. Não é, isso é muito querido. Esse é muito. É muito bom, eu gostei muito. Isso é muito querido, Amanda. Isso é muito querido. Falando em Jonathan Gay, teve Jurassic World, né? Que passou. Nossa, isso é muito ruim. Ele fazendo carinho no dinossauro. Não, esse é muito ruim, esse filme é muito ruim. E falando em inglês também. Eu lembro que esse eu vi no cinema, fui obrigado por uns amigos, e as pessoas aplaudiram no final. Às vezes, né, amigo, a gente queria ter um pouco menos de senso crítico das coisas, né? E aí eu falei, meu Deus, imagina se o filme fosse bom, hein? E falando em gays, um que eu gostei muito, que todos gostamos, era nosso Snow, fiscal de banheirão, né? Ah, é verdade! Como é que era o nome do filme? Plainclothes. Plainclothes. Plainclothes. É, também vimos um que a Amanda adorou, para dizer o contrário, que foi aquele que o povo fica preso no prédio com os tijolos digitais. Ah, meu Deus do céu. Socorro. Nossa, como a gente viu coisa ruim, né? Meu Deus, esse é bem. Adorou, ficou com os presa no prédio. Não faz o menor sentido final. Nossa senhora. E tem um também que Zanon odiou com todas as forças dele, que a gente assistiu. Foi aquele que era da viagem de formatura pra Maiorca, que os meninos ficam presos. Meu Deus do céu, eu queria me matar assistindo aquele filme. Gente, que filme ruim. Ai, ai. Ah, a gente viu o Roland, lembra? Sim, grande Roland, com o Nicole Kidman. Puta merda, que a Nicole Kidman. Uma bosta. Em bosta, a gente viu também aquele com o menino de Outer Banks, que ele é todo tatuado. Que ele é tatuador. Que tem o irmão. Nossa, Marca de Man. Que é o coisa. É, Marca de Man, dos homens marcados. Que feios, não foi esse ano? Não, foi ano passado. Poxa, saudade. Teve nada de Joy King esse ano? Joy King não teve, menino. Ah, amigo, não tá muito em alta, né? Vamos combinar. Não teve esse ano. Acho que quis tirar uma pausa na carreira depois de feios, né? A verdade. Ai, socorro. Ai, que ódio, cara. Que ódio. Ah, Sinners. Esse é bom. Sinners não ganhou. Assim, eu gostei quando assisti, mas com o tempo ele ficou menos bom pra mim. Não sei porquê. Eu acho esse bem bom ainda. Eu achei bem bom. Eu acho superestimado, mas o fact é. Sim, não deu Haters! Mas é melhor que Weapons. E esse filme brasileiro aí do Oscar também? Foi esse ano, hein? Ah, é! Semana passada a gente esqueceu de pedir pro Zanon falar o que ele achou de um agente secreto. Olha aí. Ai, menino, tô até jantando aqui. Esse acho é que não vai dar pra falar. Vai dar sim, tá falando até agora? Ai, eu amo. Tô ficando com salsicha na boca. Amiga, gente. Como foi a experiência de assistir Agente Secreto? Ai, gente, é o pior possível. Mas fala pra gente o que você não gostou, amiga. Amigo, além de tudo? É um sentimento válido. Você gostou de alguma coisa? Vamos mudar a pergunta. Amiga, assim, eu vou trazer aqui, pra trazer aqui um contraponto pra você. O Barack Obama colocou Agente Secreto na lista de melhores filmes dele do ano. Ah, mas ele não é referência. Porque eu já peguei coisas do Barack Obama pra ler e pra ver, que eu falei, nossa, como ele tem mau gosto. Amigo, ele não deu um jeito daquele país podre dele, imagina se ele sabia escolher. Eita! Mas conta pra gente, é muito conceitual? É, qual que é? Amigo, assim, é um cara que ele tá foragido, acho que foi Recife? Agora eu já até esqueci. É Recife. E aí o filme começa bem no conceito, ele num posto de gasolina e tem um corpo morto ali, coberto com jornal, aí o cara do posto fala, a polícia não vê, esse corpo tá aí há 3 dias, apodrecendo, e eu não posso deixar de sair daqui, não posso sair daqui. Aí chegam umas polícias querendo corromper tentando pegar dinheiro dele, o Wagner Moura não dá, porque foi gastou tudo na gasosa. E aí o filme, ele não conta do que o Wagner Moura tá fugindo. Uhum. E aí a gente fica o tempo inteiro assim, as pessoas falam, tem um velho lá querendo matar a Wagner Moura, ele coloca uns assassinos de aluguel, que é o menino Ayrton Senna, é um deles. Tem um velho querendo Ayrton Senna. E aí é um deles que vai matar a Wagner Moura. E aí fica nesse tempo todo, e aí ele fica, porque eu não posso, que eu estou foragido, que eu estou jurado de morte, mas você fala, caralho, me explica o porquê dessa porra. E aí, do meio, assim, Maria Fernanda Cândido. É Maria Fernanda Cândido? Ela mesma. Ela vai fazer uma entrevista com ele. Na verdade, ela ajuda os foragidos, né? Os refugiados. E aí a gente descobre que onde ele tá hospedado só tem refugiado. Ih! E aí a velha que cuida dos refugiados... A velha é muito maravilhosa. Ela é tipo assim... Falar, ai, gente, grande atriz. Não, gente, ela tá sendo só ela mesma ali. Que é muito engraçado. E aí, do nada, nesse meio... Nesse fuzuê todo, tem a lenda da perna cabeluda que mata as pessoas. Perna cabeluda que perna mata. Cabeluda. É uma história assim que estão matando a perna cabeluda homofóbica ainda por cima. E do nada, no meio do filme, começa essa perna cabeluda sozinha andando. Assim, uma pulando. Perna sozinha, amiga? Uma perna sozinha, de verdade. Uma perna pulando. Vandinha. E aí ela começa a dar chute. É, nos gays que estão se pegando na pracinha, nas putas. Amiga, o que tá acontecendo? Do nada que acontece. Eu aí não tô acreditando que o filme é isso. Vocês estão se menino, tem. Pensando. E aí depois eu tive que... Aí eu não fui atrás, Rafaela que foi, né? Porque eu odiei muito. Ela falou, ai, não odiei tanto. Aí ela foi atrás. Essa perna cabeluda, o que que é? Naquela época, que, onde se passa, tinha muita morte de que policial matava as pessoas, né? E para eles não colocarem na foto, na capa do jornal que tinha essas mortes, eles colocavam essas histórias da perna cabeluda que matava as pessoas, para dar destaque para outra coisa. Porque assim, quando tem a morte e essa história, as pessoas ficam mais focadas na história que dizem que tá acontecendo, no da perna cabeluda que mata as pessoas, do que das mortes que a polícia tá causando lá naquele rolê lá. Mas assim, e aí no final, Wagner Moura passa jurado de morte o filme todo, foge, que ele tem um filho também lá com a mulher, que a mulher dele morreu, e a gente não sabe se a mulher dele morreu por causa desse negócio que ele fez lá. O que que ele fez, na verdade? Ele era um professor de faculdade, tava fazendo uma pesquisa, e essa pesquisa tava afetando o tipo benfeitor da faculdade, assim. E ele não tava gostando muito. E a gente não sabe se, porque a mulher dele era saudável até então. Se a mulher morreu por causa desse cara. E também, ele foge o tempo todo do filme. E aí, no final, acaba assim, fugiu. E aí, passa anos no futuro. Aí, o filho de Wagner Moura cresceu. E o filho de Wagner Moura é Wagner Moura. E ele tem a perna cabeluda? Não, ele faz um filho médico, que é o filho dele no futuro. E aí, a gente descobre que Wagner Moura morreu por causa de um desses assassinos aí de aluguel. Mas, assim, é uma morte off-screen que acontece. Amo. A gente passa o filme todo, ele tentando sobreviver, mas no final a gente nem vê que ele morreu, porque até onde a gente sabe ele fugiu dos caras. E aí o filho dele meio viado, que Wagner Moura todo viadão assim, falando, fazendo médico, e aí conta isso. E é isso a história do filme. Mas, gente... É 3 horas de filme, que não passam jamais, porque tem umas cenas que enrolam e nossa, é muito chato. E Wagner Moura... Assim, vou torcer no Oscar pro filme, vou torcer pro Wagner Moura. Mas assim, gente, é Wagner Moura sendo Wagner Moura. Não tem nada ali que... Eu tava esperando ele olhar pra mulherzinha e falar assim, você é a vagabunda mais... cachorro. Cachorro mais... Como é que é? Eu até esqueci a frase. Enfim. E aí é você isso. É a cachorra mais burra desse calçadão. Desse calçadão, verdade. Mas é isso, gente. Não tem nada demais no filme. Ainda estou aqui muito mais filme que esse filme. Ah, mas porra, depois você falou desse aí. Palavras fortes. Até o Apple, né? Mais filme que esse filme. E vocês sabem que eu não sou um filme do conceito, mas ainda estou aqui. É um negócio emocionante, é uma história. É Fernandinha sendo icônica interpretando. E aí? Palavras fortes no podcast. Mas aí, se você gostou desse filme, me explica aí o que você gostou e me explica essas coisas aí pra gente. E amigo, vocês sabem que vão mandar vários comentários, né? Ah, eu não vou ler, né? Explicando que, o narrador do filme é a perna cabeluda. Me resume em três... Mas o da perna cabeluda é isso aí, eu já vi, né? Mas assim, me resume em 3 frases, beleza, mas não vai ficar mandando texto, não vou ler. Na verdade, o Eduardo vai ler e eu vou escutar, né? Amiga, como a gente vai voltar em fevereiro, nem ler, eu vou ler. Então é isso. Não fala isso, as pessoas não vão comentar. Né? Ah, tá, mas vou ler, gente, vou ler. Valeu. Vou ler tudo. Mas, gente, mas a cena da perna cabeluda... Ai, gente, eu queria morrer. Na hora que começou aquela perna do nada chutando... A gente vai ler os melhores. Aí eu não aguentei, né? Virei pra Rafaela e falei assim... Cada chute dessa perna cabeluda é uma voadora, né? Porque ela só tá pulando. Gente, os viados se beijando e a perna pulando e dando na cara dos viados. Chutando as putas. Ai, gente. Uou. Mas sabe o que me irrita dessas coisas? Tipo, vamos fazer uma cena de conceito de perna cabeluda, porque existiam essas histórias e tal. Muita gente não sabe que histórias são essas. Então, menina, é isso. E aí o quê? O narrador do filme é a história fake? É a polícia? quem que tá contando esse filme pra estar mostrando essa perna cabeluda? Então, não sei. Esse que eu falei, tava rápido. Assim, eles não me explicam nada no filme. Então eu tenho tudo que saber. Eu preciso ter morado. Tem gente que morou nessa época no Recife que sabia dessa história pra eu contar pra eu, na hora que eu assisti o filme a primeira vez, já entender. Porque Se eu assisto o filme do nada, dessa perna cabeluda voando, foi pelo amor de Deus, né? Porque assim, a polícia mata uns caras e joga no rio. E aí, tipo, acha depois, vai pro ML. E aí o que acontece uma hora do filme? Eles pegam o corpo do que eles mataram lá no ML e colocam, tipo, uma perna de bicho no lugar. O que eu imaginei na minha cabeça? Esse com da perna cabeluda é o quê? As pessoas morrem e depois surge uma perna de um bicho cabeluda lá. Eu falei, faz mais sentido na minha cabeça. Não quero uma história e eles me mostram essa história de ficção no meio do filme. Mas, tipo, isso tem alguma coisa a ver com a história do Wagner Moura? É, porque ele é um foragido e... Sim, a polícia matava uma galera lá. Mas assim, ele é viado? Não tem ligação. Seu filho é? O filho, pra mim, ele é muito viado, que ele faz uns jeitos, assim, porque a gente sabe que tem todos os trejeitos, andares, falas e posicionamentos de um gay. A gente identifica, né? Um negócio mais açucarado. Nesse meio tempo, quem tá... Na verdade, quem tá com... narrando essa história, são duas moças que elas estão no nosso, do nada assim, tá passando filme e aí corta tipo, as duas mulheres de 2025 mais ou menos, escutando fitas do Wagner Moura falando de outras pessoas falando dessa situação de Wagner Moura, e aí elas são muito atrizes, né, porque ela tá assim, uma jogada na cadeira e outra na outra, ai, tô escutando isso aqui, ai, mas é porque Wagner Moura tem dois nomes, né, é Marcelo e Wagner o outro. Moura. É Wagner Moura. Já foi morto, né? Não tava entendendo. Parente dela. Ele falou, não tava entendendo porque Wagner tava chamando Moura, porque ele tinha um nome falso. Tá. Aí corta. Aí volta pra cena. Nossa, por que você está tão focada com essa história? O que tá sendo tão importante pra você? Porque aí a menina começa a ficar com esse hiperfoco do nada, que ela disse que tem, e aí a gente, eu achei, ela é filha do Wagner Moura, ela é uma parente, alguma coisa, não, ela só é uma repórter, uma jornalista que foi atrás da história saber. Gil Grigio. Gente, muito, se fosse o filho viado do Wagner Moura ainda atrás, eu até entenderia, mas tinha que ter esse choque, né, de filho viado de Wagner Moura ser Wagner Moura, né. Mas é isso. Você deixou o filme tão bom. Eu imagino. Não, você já consegui contar a história das coisas que eu gosto, imagina do que eu não gosto. Os PNC estão falecendo nesse momento, né? Eu já não tava muito afim de ver esse filme achando que ele era sério, mas agora que eu sei que é sobre uma perna cabeluda, eu fico até com vontade. Amigo, assiste em casa, não precisa ir no cinema. Não, não vou no cinema de jeito nenhum. Que isso, não vai prestigiar o cinema nacional. É, prestigiar Clara e Manu, né? Não vou estar prestigiando, infelizmente. Ah, amiga, tanta coisa pra prestigiar, né? É isso, não vou estar prestigiando, desculpa aí. Você gostou da perna, amiga? Você tava caladinha? Eu tava fazendo pipoca, mas tava ouvindo aqui, achei super interessante, não sei o que que Zanon não gostou. Não entendi. Tá cabeludo então, né? What? Mas até algum podcast fez que a Rafa falou assim pra mim, tem uma tal de perna cabeluda, que o Fabão, acho que é algum podcast que ele faz. E aí ela me falou, aí eu falei, perna cabeluda, aí eu fui ver o filme e falei, essa perna cabeluda. Eita, como é a perna cabeluda. Mas se fosse um filme só da perna cabeluda, eu passaria um pano. Porque pelo menos a gente poderia fazer esse aleatório icônico, né? Ou da velha falando. A velha falando é muito engraçado. Ela dá uma... Tipo assim, a mulher fala assim, não posso contar pra onde eu vou. Aí a velha chega, vamos nos dividir aqui que nossa amiga vai pra Angola. Aí fala, velha, você tá falando as coisas, não pode falar. Grande Dona Sebastiana. Velha burra. Velha burra. Oh, acabou de sair aqui uma notícia importante, hein? Que Donald Trump anuncia o Patriot Games, evento esportivo com dois jovens de cada estado e território dos Estados Unidos para comemorar o aniversário 250 da nação. Eles vão se matar? Uau. Eu espero que sim. Jogos vorazes deles, né? Jogos vorazes do Trump. Para comemorar o novo filme de Hamilton. É isso, vem aí, né? Aliás, cheguei aqui em 32% do livro, sucesso demais. Olha aí, tá gostando? Tô. Por enquanto, depois nenhuma morte off-screen. Depois eu vou ouvir o podcast pra você acabar comigo. Quando chegar na arena, você fala comigo, que é lá pelo 78% do livro. É, que a arena dura 5% do livro. Que ódio. Ai, ai. Menino, a gente falou de Agente Secreto. Aí eu tava dando uma olhada aqui em filmes, né? E a gente chegou a ver todos nós o Companion, a Acompanhante Perfeita? Eu vi. Você gostou, amigo? Amigo, gostei, assim, achei farofa, boa. Mas, assim, eu vi muita gente falar assim, ah, você não pode saber nada sobre o filme, né? Porque ele é muito surpreendente. Uhum. E na primeira cena eu saquei. Então, assim, eu não entendi realmente qual era a surpresa. Tim, tim, tim. Eu amo. Ah, Arturo. Você acha? Você ficou surpresa? Você foi ver sem saber? Menina, eu falei pra você que eu não descobri, né? Ela era robô? Então, não descobri. Garoto. Eu não vi ainda. Então, eu fui pego. É porque assim, eu não sei se eu vi muita coisa, tipo esses Stepford Wives da vida, eu acho o visual muito, muito certo já. É, tipo assim, aquela franjinha, aquela roupinha e tal, que eu realmente não... Realmente assim, não querendo me dizer super espertão nada, realmente que eu acho que a referência visual foi muito em cima. Eu não se liguei em nenhum momento, não se liguei. Esse ano, menino, também tivemos aí o filme péssimo de Millie Bom Bom, né? O Estado Elétrico, né? Ela e Chris Pratt. Não vi, graças a Deus. Bem ruim esse filme, gente. Páginas estáticas. Esse mas que filme, filme é... que ela faz bom, né? Esse bom, filme é a definição de esquecer. Não, mas compara esse com o do dragão. O do dragão, pelo menos, acontece alguma coisa. Ela corta cabelo. É verdade, ela é princesa, verdade. É, porque esse aí, puta merda. Também tivemos aquele filminho super mela cueca com a Simone Ashley, né? Que ela era fotógrafa, que tinha a loja. Não, era bonitinha, né? É, filme, achei esse filme chatíssimo também. Ela com o Young Sherlock, né? Que o Leandro falou que tá com mal de agravar. Queimando o filme. Tivemos a Paris Errada, lembra? Amo! Amo! A estreia de Pierce Fodé, né? Sim. Grande Fodé, né? Grande Fodé. Não, Pierce Fodé fez outro antes, não? Foi esse? Ah, foi esse mesmo que ele sensualiza. Depois ele fez o outro que a gente gostou, né? Depois ele fez o do Natal. Menina, o Natal e fez o Swiped também. Né, da menina do Bumble. Ah, verdade. Ele é o maior. Outro filme também do Bumble. Que não. Outra decepção que eu tive esse ano foi essa. Esse ano a gente teve Chico Bente, que foi um filme que eu gostei muito de ver. Ah, ai, fofinho. Queridíssimo, Chico. Amei, Bente. Chiquinho. Melhor filme do melhor filme nacional do ano. Verdade. Sim. Eu tinha Chico Bente e Caramelo. O Bizão. O Pisão no Agente Secreto, né? Pisão no Agente Secreto. Os dois tem filmes com um ator chamado Amendoim, né? Amendoim. Teve um filme que deixou o Leózio transtornado esse ano, que foi aquele que a mãe ia pra lua de mel e fingia que era... O pessoal ficava achando que ela era mulher do filme. Inferno, bicho. Qual é isso? Invasão à lua de mel. Léo, eu fico transtornado. Nossa, beijando o filho dela, viado. Pra ganhar estadia, quarto bom. Meu Deus. Uh-huh. Menina, teve um filme que vocês amaram. Que a gente amou. Meio Grávida. Meio Grávida, verdade. Qual é esse Meio Grávida? Qual que é? Com a Amy Schumer. Não vi. Esse filme é insuportável. Poxa, eu odeio Amy Schumer, né? Eu odeio a Amy Schumer também. Ah, nossa, Schumer, eu lembrei. 2005, gente. Porra, muito sem graça. Puta que pariu. Inclusive foi o que eu botei, Leonardo, na minha review. Olha aí. Amy Schumer em 2025. Porra. Nossa, o filme da Amy Schumer foi muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. E a gente teve Amy Schumer voltando no passado. A gente também teve Bridget Jones esse ano. Bridget Jones 4. Ah, eu não vi. Não também. Vi. Achei simpatique. Menino Leozinho, né? Sim, achei muito simpático esse filme da Bridget Jones. Ai, tivemos Nosferatu e... Achei esse filme um saco. Um saco! Frankenstein, né? Drácula não, Frankenstein. Achei... um que eu e Zé não vimos, achamos queridíssimo demais. Inclusive, foi um dos primeiros filmes que eu vi esse ano. Que foi Younger Hearts. Younger Hearts? Lembra aí, isso, lembra. Dos menininhos que se apaixona. Ah, não lembro. Menino, foi você que me recomendou. Garotinho sueco, fui eu. Ah, velho. Nossa, eu muito querido. Não falei, não. Então não viu. Então perdeu. Perdeu tudo, né? Também vi esse ano. Ah, você me mandou muito fofes. Do Zachary Levi com a Sutton e a criança. Boy. Isso, fofíssimo. Fofinho demais. Sim, eu amo esse filme. Querido sempre, a energia lá em cima, né, gente? Muito fofo. sendo amigo de todos, e as pessoas humilhando ele. Ai, quebrando que inteiro, pô. Ah, esse ano teve aquele filme mais superestimado, que foi uma bomba, né? Que é o Mickey 17, né? Ai, pô, que ninguém ano? Entendeu nada, né, menino? Foi esse ano. Que ninguém saco, entendeu nada. Esse filme é chatíssimo também. O Homem do Parasita se passando. Passou por todo mundo esperando o Múcio, né? Duas adaptações de livro que a gente teve esse ano, que não me decepcionou, porque eu já não esperava nada mesmo. Eu amo. Foi A Mulher da Cabine 10. Insu. Insu. E O Clube dos Criminosos das Quintas-Feiras, lembra? Insu também. Olha aí. Dois filmes insuportáveis. Não me decepcionaram. Um filme que eu sei que já não gostou, que foi muito querido, foi O Robô Selvagem. Robô não vi. Selvagem? Robô Selvagem. Eu lembro, mas eu não vi. Que a robozinha fica perdida aqui na Terra. E já não saiu, aí me deixou aqui como se eu fosse não vi essa delícia. Como se eu fosse maluca. Mas ele achou esse filme muito querido. É muito fofo esse filme, muito fofo mesmo. Esse ano também tivemos Baby Girl, né? Foi a grande revolução aí sexual, né, pra Nicole Kidman. E esse filme de uma podridão tão grande. Controverso. Esse filme pôde demais. Sabe o que? Uma coisa que era ruim, que podia ficar, que não podia ficar pior e ficou? Rua do Medo. Teve. Ai, Queen. Muito ruim o Prom Queen. Ai, vocês pegaram pesado demais com esse filme. Achei bem ok. Não, ah, não. Ele é horrível, amigo. Ele é muito bem ruim. Okay. Ele é muito ruim. O elenco é podre, não ajuda em nada. A história é ridícula. Não tem condição nenhuma, gente. Desculpa aí. Desculpa, Gretchen. Então, não tem como. Infelizmente. Ah, vimos aquele filme do KJ Apa, que ele fica doente, né? E a menina larga a vida toda dela pra ficar seguindo ele. A menina do Banks. Chato, hein? Esse é chato também, né, menino? O Mapa que Me Leva Até Você, lembrei. O Mapa acho fofinho. Era ok. É, foi melhor do que o de Oxford, pra mim, de gente que morre. Eu prefiro até Ruth Boa. Ah, não, acho que eu prefiro o de Oxford. Verdade. É, eu lembrei agora. Doença por doença, né? Mas pelo menos. Doença por doença, vamos ficar com uma doença mais. Ai, eu amo. Eu amo muito. Mas eu também vi esse ano o pior filme, um dos piores filmes do ano que eu vi com a Erika, né? Que foi o Guerra dos Mundos do Prime Video. Nossa, graças a Deus não vi. Esse filme é horrível em tantos níveis que eu realmente não sei como dizer. Pra quê, né? A Erika me obrigou, cara. A Erika me obrigou. Ela me obrigou. Sabe um outro filme brasileiro que eu vi, que eu tô hoje pra ser acabado pelo brasileiro, né? Eita. O do Ney Mato Grosso, achei uma chatice. Ah, eu nem vi, amiga. O pessoal ficou botando tanta pilha pra eu ver que eu falei, ah, não quero ver, não. Ai, amiga, não vê não, você não vai perder nada. Ah, eu queria ver. Ai, sabe um clássico que a gente também viu esse ano? Aquele que tem a Sofia Bush e o Link de Grey's Anatomy. Que o... ele é pai, ele é supostamente pai da filha dela. Muito foda, esse foi muito bom. Amo. Um jovem clássico que assistimos esse ano. Um filme que Sofia Bush vai dar uma entrevista pra nada, pra poder... Gente, sério, que momentos. Ai, eu amei tanto, gente, foi muito incrível. Esse filme foi muito incrível. Ai, teve Bailarina, né, minha grande decepção também, né. Teve, eu acho Água com Chuchu. Eu não acho horrível, mas eu não me acho legal. Ai, amiga, acho bem caminho. Ruim. Fiquei no meio do caminho. Vocês chegaram a ver ou foi só eu que vi o filme da... Que era o filme da Netflix, que a menina... Que a mulher ia com a filha na embaixada dos Estados Unidos, aí a filha sumia, aí ela ficava... Acho que foi só você, que eu até perguntei se ela sumia no voo. Eu falo, não, era do negócio. Ah, foi você que mandou pra nós e falou. Entendi. Mas nós vimos aquele filme do homem que descobre que o filho dele não é filho dele. Aí a mulher morre atropelada. E aí ele acaba ficando amigo do filho dele. Melhor do mundo. Que é fofinho. Fofinho. Posso falar mais mal de mais um filme brasileiro? Claro. A Mulher Sem Filtro. Nossa, isso é pavoroso. É ruim com força. Como é que o nome da deusa? Rainha Xana? Deus Xana. A gente viu aquele da menina que viaja pra conhecer os antepassados dela. É brasileiro também, com aquela menina que a gente gosta. Ah, sim, da menina da Cotati Lopes. Ai, sim, Viva a Vida. Consigo. Ah, eu gostei desse. Eu achei esse filme legal. Achei chato. Achei bonitinho. Achei bonitinho também, que ela vai pro Israel. Isso. E teve de Dylan Braya também comendo o Twinkie. Twinkless. Twinkless. É igual Fuller, né? Também teve o filme do Scott Fuller, que ele vai pra Toscana ajudar a filha dele a reformar a casa de um euro. Ai, esse filme. Que isso assim, é chato. Eu não lembro se eu achei ele mais chato ou eu mais achei ele simpático. Eu achei ele simpático. Eu não lembro, mas eu lembrei agora da história. Que era até menino, você falou em reformar a casa, Itália, não sei o quê. Teve um filme maluco de uma mulher que ia pra salvar a irmã do golpista. E aí ela tinha um terreno de frente pro barranco. Ah, sim. Olha, nossa, filme life-changing. Esse aí foi um momento. Tô procurando ele aqui, verdade. Era alemão, eu acho. Foi, que era todo mundo, era tudo corretagem, né? Isso, que era os corretores de imóvel, tudo mega rico. O filme era corretagem, né, menino? Que falaram fala que era o novo mim. 365 dias dessa mulher ficava dando pra ele no mar com a buceta toda aberta no sal. Isso, era Fall For Me, lembrei, alemão. Eu amo. Ah, a gente viu muito filme bom esse ano, né, gente? Porra! Isso porque eu livrei vocês de várias bombas, né, que eu não botei na... Ah, você vocês, é um anjo, Eduardo. Pra vocês serem expostos, você né? É um anjo. Porque eu vi muitas mais bombas que eu poderia ter exposto vocês, mas eu... Verdade. Preferi preservar vocês, né? É o mínimo que você faz, né, pro nosso. Preferi preservar vocês, preferi. Ah, nós vimos aquele filme que era... Também que... Esse eu achei fofo. Que é espanhol, que eles botam a fita cassete e a música a fita faz eles voltarem no tempo. Ah, sim, era... Será o quê? Do tempo? Como é que é? Não vi. É... Alguma coisa no futuro... Você no futuro, uma coisa assim. É, uma coisa assim, exato. Que aí... É até o homem do filme do menino que não era filho dele. É o mesmo ator. Ah, que eles têm que ir num show juntos, né? Isso! E que eles se odeiam na vida futura. Uhum. Né? E no fim eles salvam o filho dele. Com você no futuro? Isso, com você no futuro. Com você no futuro, exatamente. A gente também viu o grande. Esse eu acho que Zanon, ele não gostou muito. O grande Jogos de Sedução também, que é um filme mexicano, né? Eu também não lembro, o plot eu também não lembro também direito. Porra, ninguém, né? É, exatamente. Aquele Diego Boneta horroroso. É esse! Ah, então ruim mesmo. Que ele é encontra ela no acidente de carro também. Isso, é esse. Seduzindo. Olha, horrível. É esse mesmo. Tô vendo aqui um dos piores filmes que eu vi esse ano também. Aquele do que o Idris Elba e o John Cena são presidente e primeiro-ministro dos. Porra, a gente jurou que podia ser um grande moço. Ah, eu achei ok. Esse filme é bem ruim. É bem ruim. A pobre da Priyanka Chopra lá, gente. Coitada. Priyanka Chopra e o menino de The Boys, né? Humilhados. Humilhades, gente. Humilhados. Ai, gente, um ano complicated, né, gente? Ah, um filme que eu gostei, achei divertido, não sei se vocês viram. Foi o... Que inclusive é com o Jack Quaid também, né? Que é o Nova Kane, né? Que ele é o cara que não sente dor. E aí ele vai tentar salvar a menina. Esse, gente, esse filme é muito legal. Esse eu acho que tá no Paramount Plus. Mas ele é muito legal esse filme. Muito legal. Eu acho que vocês não viram. Vocês chegaram já a ver o filme da J-Lo com Robert Pattinson? J-Lo com Robert Pattinson? É, que é o... Como é que é, gente? Acabei de ver. Morra, meu amor. Não, isso é Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, desculpa. Não, é Jennifer Lopes? Jennifer Lopes. Falou Jennifer Lopes. Você fala J-Lo. J-Lo. J-Lo. J-Lo. Eu entendi que era J-Lo. J-Lo pode ser J-Lo. Não, J-Lo. Porque J-Lo também tem o filme, que é O Beijo da Mulher-Aranha. Eu achei que era Jennifer on the Block. Eu ainda não vi, tá? Os dois aqui pra assistir. Vou ver. Já vi o da Mulher-Aranha, achei bem ruim. Vou ver os dois aqui nas férias. E o da J-Lo com Robert Pattinson é ok. Mas assim, Jennifer Lawrence maravilhosa, né? Pô, foi o que eu fiquei sabendo, que ela é maravilhosa. O filme não é essas coisas todas. É, mas ela é muito boa no filme. Muito, agora muito o filme muito que eu vi agora nesses últimos tempos também, que é uma água de chuchu inacreditável, e eu esperava que fosse melhor, foi o Se Não Fosse Você, né? Com a Alison Williams, David Franco, que é odeio esse filme sem nem ter visto. Eu sempre acho que é o filme da Tony Ramos com a Glória. É, isso que eu pensei quando tu falou. Eu achei que esse filme ia ser melhor, mas esse filme é uma água de chuchu tão grande, ele é tão sem graça. É o que eles grudam? Não, esse é o Juntos. Esses eram dois filmes juntos? Juntos, e se eu não fosse você? Separados. Olha aí. Entendi. Se junta já causa, né? Imagina juntas. E um que eu vi ontem e que eu fiquei decepcionado, talvez não seja a palavra correta, né? Que foi o Truque de Mestre 3, né? Porque eu acho os dois primeiros tão legaizinhos e esse terceiro é só chato. Ah, amigo, mas não tinha como ser bom, né? Esse terceiro é só chato mesmo. Ah, eu fiquei decepcionada com as reviews também. Não vi ainda, mas eu gosto dos dois primeiros também. É, eu gosto dos dois primeiros, bem divertidos. Agora, o que eu e Leoz gostamos muito foi Os Estranhos Capítulo 2, né? Porra, o Retorno do Javali, né? O Retorno do Javali, grande tá Javali. Tá vindo aí, né? O Javali veio. Um filme que vocês têm que ver agora nas férias é um filme que eu vi mais, já tem um tempinho, chamado A Meia Irmã Feia. É um filme de terror que conta... Eu ouvi falar nesse filme, fala bastante bem. A história da... Que conta a história de uma das irmãs feias da Cinderela. E esse filme é muito maneiro. Melhor que Weapons? É? Tem aonde? É muito melhor que Maneiros. No Glorioso Torrent, amiga. Muito melhor que Maneiros. No Glorioso Torrent. É bem melhor do que o Weapons, tá? É bem legal esse filme. Ah, mas até aí, né? É. Amigas, eu vi um filme do Leandro Hassum que ele se veste de mulher esse ano. Ai, mano, isso é 2025. Comediante vestido de mulher, porra. Eu vi dois filmes do Leandro Hassum esse ano, né, menino? Vi um Advogada Brilhante e um que ele vai passar com a família na Argentina também. Podre também. Meu Deus. Complicated demais. E vocês, o que vocês acharam de Invocação do Mal For? Não vi. Eu achei fraco. Bem fraco, assim. Foi uma decepção. Né, o terceiro eu tinha achado bem ruim, mas ele é melhor que o terceiro, mas é fraco também. Eu acho que ele entregou no Patrick Wilson no CrossFit, né? Foi o melhor desse filme. Ah, sim. O terceiro é aquele do tribunal? É, do tribunal. Eu não já não vi o terceiro. Eita, ficou com Deus já. É porque o 2 é tão bom que pra mim acabou ali. Um que a galera pagou muito pau e que eu acho bacana, mas eu não acho isso tudo, é o Faça Ela Voltar. Né? Também não pratiquei. Eu achei bacana, um filme interessante, mas não me rasguei inteiro como eu vi as pessoas, como as pessoas ficaram se rasgando por aí. A gente viu, chegou a ver todo mundo aquele filme que tinha a menina, a Feiticeira Escarlate. Eles queriam ter um neném e a mulher ficava vindo da criança. Fofo. Eu achei bem ruim isso. Não, é bom. Pode. É interessante, mas é perturbado. É da Alissa Vikander, que ela é a... Isso, a variadora, né? Ela é a variadora, né? É uma loucura esse filme, mas é muito bom. Esse é uma doideira. Eu gosto. A realidade não foi alterada. Né? E Materialistas, hein, Fácil? Menino, uma decepção pra mim. Tava esperando muito desse filme. Todos esperavam, né? Tava esperando bastante desse filme e foi uma decepção. Pedro Pascal cagando em todos os filmes do ano, né? Um filme chatíssimo, sem pé. E no final ela fica com pobre ainda, né? Que é o pior ainda. Exato, um filme chato da porra. O que mais que me ofende é isso. Ainda não vi, mas quero ver. Ah, esse filme é muito chato, amiga, nem vale a pena, mas tá meio que põe no seu top 6 aí pra ver depois de tudo. Nem vale. Um filme que também vi que a galera gostou bastante e que eu não achei nada de graça foi o novo Corra Que a Polícia Vem Aí. Ah, ainda mais nem pensaria, velho. Se cagando, falaram que era muito engraçado e eu achei muito sem graça. Nossa, aquele trailer já é pavoroso. Agora um que também vou deixar de recomendação pra vocês, esse também tá no Torrent também, que é chamado Hello Road. Hello, baby. Que é com a Rosamund Pike e o Matt Reeves. Que é um filme que ele é super curtinho, ele tem 1h10, 1h15. Olha. E ele se passa todo dentro de um carro, que são os pais indo ajudar a filha que atropelou uma pessoa. Mas é um filme que você fica o tempo de duração dele inteiro com seu cu trancado, não passa nada. Lógico. Meu Deus, culés. Não passa nada, meu você Deus fica às taxas, sem cu. E ele tá de dentadura, o Matt Reeves? Não tá, tá sem dentadura, graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria aproveitar esse momento... que estamos falando de filme, para perguntar para os ouvintes se eles querem, porque eu sei que não rola no logado, porque os meninos não têm saco de ver, mas eu tenho saco de ver. Os filmes do Oscar, se eles querem um especial filmes do Oscar. Amiga, eu vejo todos os filmes do Oscar. Não, então, mas eu tô falando eu e você. Ah, eu ouviria, não vou ver nenhum filme. Exato, exato. Se os ouvintes querem, né? Porque a gente sabe que programas especiais, vocês são bem pau no cu. Então... Eles vão dizer que querem e não vão ouvir, só isso. Porque eu vou ouvir, eu ouço e comento. Ó, tanto que eu tô vendo aqui, ó, os meus primeiros filmes do ano, eu vi Anora, todos os filmes do Oscar, Anora, Maria Callas, Flow, Real Pain, Robô, olha, Selvagem, Queer, Different Man, Nicole Nossa, teve Boy, Queer, verdade. Setembro 5, Tudo Que Vemos é Luz, A Garota da Agulha, Baby Girl, Outrun, tudo filme de Oscar que eu vi. Mas você tá falando isso, mas o Zanon viu o filme do Oscar do ano que vem antes de você. Perna cabeluda. Perna cabeluda, aí, Jennifer aí Lawrence. Deixar, aí eu vou deixar com ele, né? Jennifer Lawrence não vai ser indicada ao Oscar, amiga. Não? Achei que ia, porque o povo tá falando tanto desse filme. Não vai, não vai. Nem ela? Deu. Não, não vai. Vai ser a Ariana Grande, né? Jennifer Lawrence não vai chegar ao Oscar com esse filme, tá? Ah, eu já vi de... Eu posso comentar no filme, porque eu já vi de canção e de animação, que é Golden, né? Verdade, né? Vamos ver Zootopia 2, gente. Ah, que ódio. Não, não quero ver, não. Porque eles esse vão ter que barrar meu Golden. A gente viu também o documentário da Anitta, né? O outro lado da Larissa. A gente viu. Vimos? A gente viu. Ela ficou pegando o diretor, dando pra ele toda hora. Verdade. Ela falou, nossa, tô com muita vontade de transar. Eu escolhi ser feliz. E você? Por que você não escolheu ser feliz ainda? É que a gente ficou essa vagabunda. Você tem dinheiro. Porque eu sou pobre, né? Sou vagabunda. Só por isso que eu escolhi. Não vai estar dando pra escolher ser feliz hoje. Acabar a próxima. Se eu ganhar a mega da virada, aí. Gente, ó, se eu ganhar a mega da virada, vocês vão saber porque eu não vou aparecer mais, tá? Vou estar com meus amigos viajando, me desculpe. Verdade. Vou falar pra eles, peçam as contas que vamos viajar. Ah, eu amo, já tô pronto pra pedir contas, amiga, até porque eu não vou ter mais vínculo com a empresa, então. Mas ele incluiu a gente não, ele falou, vocês vão gravar isso sem mim, essa bosta, e eu vou estar com os meus amigos. Meus amigos, vocês são o quê, o seu... Viadinho, desgraçado. Eita! Viadinho, chupa rola. Então, eu não vou te responder porque você vai me levar pra viajar. É isso, isso que eu ia falar. Se você ganhar na Mega Sena, você pode ser homofóbico comigo, eu deixo. E bifóbico. Pode também. Fica à vontade. Pode. A fobia que você quiser pra cima de mim, fica à vontade. Menino, vocês também lembram daquele filme Pod que a gente viu? Dos viados que é com Noah Flynn, que os viados vão pro Airbnb de Parque Posé e é assombrado. Não. Com Lisa Kudrow. Não, eu não vi. Eu vou mostrar o post e vocês vão lembrar. Puta merda, já lembrei. Eu já lembrei. Nossa, velho, é muito ruim. The Parenting, isso aí. Caralho. Nossa, vimos sim. Vimos, claro que vimos. Esse cara Nossa, do odeio muito. Isso é muito ruim, né, gente? É muito ruim. Com força pra caralho. Isso é muito ruim. Né? Eu vou passar aqui a minha coisa. Às vezes vocês lembram de algum que vocês viram aí, né, gente? Meu negócio. Ah, também teve esse filme ridículo também, da Reese Witherspoon também, que eu achei podre esse filme. Não vi. Esse foi bem no comecinho do ano, acho que a gente não chegou nem a gravar sobre ele, porque já... Esse foi... é Casamentos Cruzados, gente. Antes da gente voltar de férias, então acho que a gente não chegou a falar sobre esse filme, é muito ruim. Muito ruim mesmo. Né? Esse aqui o Leózio viu? Eu falei pra ele ver. Você viu, Leózio? Amigo, eu acho que isso aqui eu lembro de você me mandar, é o do Mason? É, Mason Good. Vi sim. É do Dia dos Namorados, né? Isso, vai ser divertido. É legal, divertidos. Faz tempo, né? Heart Eyes. Eu gosto muito de Mason, né? Vou ver tudo que ele fizer na vida. Sim. Eu lembro que Mandy e eu começamos a felicitar Mason naquela série do Josh Thomas, a Please Like Me Americana Ruim. Mason era o... Lembra, Mandy? O Mason Good era o namorado da menina, da irmã dele. Deixa eu botar a cara dele aqui pra eu lembrar. Se puder botar o abdômen dele também vai ser excelente. Uhum. Às vezes. Né? Ah, sim, claro. Como entrega não, muito. Sim. Vimos esse filme aqui também, ruim, né? Os Vampiros do Homem da Homeland. Esse é ruim. Ah, que ódio. Né? Grande Headless aí. É ruim também. Esse aqui acho fofo, hein, gente? Uma pena que mais pouca gente viu. Eu não vi. É, eu achei muito fofinho. Muito fofinho. Eu não vi também. Mas querido, tá no Disney Plus. Né? Grande Hélio. Vocês não viram ele só porque ele é homossexual, né? Uhum. A gente chegou a ver esse aqui? Eu mandei vocês verem esse? Não. Esse filme aqui eu achei... Eu tenho ele baixado, mas não vi. Eu te mandei! É, você me mandou, eu botei no pendrive e tudo. Só que eu nunca assisti... Assim, eu comecei a ver, que eu acho o logo tá bem... Né? Tá foi, bem. Você ficou flecetado por ele sem camisa. Isso, só que aí o filme em si foi... Sabe, e eu não queria... Oh, hi, tá, gente, o nome do filme. Eu não queria ver por causa da Molly Gordon, né? E eu descobri um fator ainda que me faz detestar a Molly Gordon ainda mais. Quem é Molly Gordon? A Molly Gordon é essa daqui. Mas o que ela fez? Ah, ela fez aquele filme do acampamento com o Blaine Platt. Ela tá fazendo uma série de coisas. Fez Animal Kingdom. E eu arrumei mais um motivo pra odiar a Molly Gordon. Ela é casada com a Rachel Sennott. Porra! Ela é casada com a Rachel Sennott. Grande I Love LA, né? Putz, eu detesto. Detesto Rachel Sennott. Detesto a Molly Gordon e agora tenho mais motivo pra detestar ela. Ah, mas gostamos de Logan Lerman. Ah, sim. Logan Lerman, sim. Podia ser o Logan Lerman sem camisa aqui, né? Em vez de no TV. Okay. É verdade. É verdade. Ah, esse aqui também é um dos piores que eu vi esse ano também. Shell, né? Ele vai chegar em janeiro nos cinemas. Fujam. Ah, eu lembro de ter falado. Esse filme é muito ruim. Vou dar o um spoiler logo pra quem não quiser ver. No final do filme... A gente descobre que os procedimentos estéticos transformam as pessoas em crustáceos. É isso. Nossa. Que bom. Ah, por isso que o nome é Shell, né? Tem um crustáceo gigante no final, que é o vilão do filme. Amo. Tá? A substância desse ano, né? É ridículo esse filme. Esse filme é ridículo em tantos níveis, que eu fico até... Eu vi o filme que o Leoz falou, das portinhas, né? Ah, é bonitinho. Como que é o nome mesmo, querido? Português? A Grande Viagem de Sua Vida. Ah, é assim, gente, é um filme, não tem nada de muito, né, inventivo e tal, mas boas atuações de Margotzinha e Colin sem camisa, agrega bastante. Certo. E cenas de teatro muito bonitinhas, gostei. Um dos favoritos de Zanon do ano, né? A Very Jonas Christmas Movie. Ah, eu gosto. Gosto bastante. Legal, divertido. Um dos favoritos de Zanon desse ano. Um dos melhores de Natal, né? Desse ano. Não. Olha aí. Olha aí. Pra ver o nível que a gente chegou. Tivemos esse grande classic, né? Que foi aí um filme que fez as pessoas gargalharem com a gente, né? A mão que balança o berço. A mão que balança o berço, né? Lacramos muito esse filme. Grande filme de bissexuais, né? Representatividade aí. Eu botei até na minha lista depois de ouvir vocês falando sobre. Ah, isso tem que assistir. É um grande must-see. Quando você assistir, a gente recomenda. Precisamos. Um filme que realmente abala as estruturas. Agora, então, eu vou criar um Letterboxd pra poder lembrar das coisas que eu juro. Ai, amiga, eu não tenho paciência pra alimentar o Letterboxd, não. Aí eu fico fazendo isso aqui mesmo, minhas fotinhas. Aí guardo tudo no Twitter. O Letterboxd você não dá nota? Dá, mas só pode ser de 1 a 5. É porque o Luciano Maia vive postando as coisas do Letterboxd no Instagram, só que só aparece o posterzinho, não tem nada. Ele não dá nada. Entendi que você assistiu, né, mas... Não, então, teve uma época que ele até me falou... Eita, veio gritando! Não, teve uma vez que ele me perguntou como é que ele faz pra dar nota. Eu expliquei pra ele, mas eu acho que ele não conseguiu fazer. Mas precisa explicar como faz pra dar nota? Cuidado com a burra. No Letterboxd. Acho que pra pôr a nota no Stories, né? Ah, amigo. Amigo, você é social media profissional. Ô, Eduardo Sassi, aproveitando também, Sejo, me indica então aonde que eu posso marcar minhas coisas de filme e série. Banco de séries. Ai. Série, banco de séries. E filme, se você gosta de dar nota de 1 a 5, Letterboxd mesmo. Ah. Eu não gosto da nota de 1 a 5 e eu não tenho paciência no Letterboxd, então. Até porque você dá 6 pros filmes, né? E aí, o filme que ele gosta muito, ele dá 6. Né? Ele dá 6 aí. Não tem. Eu faço no meu ex, entendeu? Ai, sim. É isso. Faz Domincauli. Quê? Domincauli que você faz lá. Não, garoto, no meu ex, no meu Twitter é Domincauli. Eu gosto de suva quarta. Me respeita. Gosto de soft Sundays. Não, é Saturday. Olha aí. Kiko é Quintas, né? Que eu acho que é o maior músico. Menina, aparentemente eu já tenho um login aqui no banco de séries. Olha aí. Olha aí. É o melhor lugar. E Letterboxd pra mim também eu tô adorando usar. E ele tem o aplicativo, que é mais fácil. Nossa. Então, Márcia, já que você tem aplicativo Letterboxd, quais são os filmes que você mais gostou e que você menos gostou em 2025? Amigo, eu mais gostei, eu fiz uma lista, tem vários, né? Claro, assim, amiga, fica à vontade. E todos que a gente já falou. Foi Conclave, que eu vi esse ano. Nonas, Drop, o Nice Indian Boy, gostei muito. Sinners, que eu gostei. Eu falei que eu vou gostando menos, mas eu ainda gosto. Bob Trevino, Superman, Como Treinar Seu Dragão, Sexta-feira Ainda Mais Louca, o Plainclothes, The Long Walk, e por último, o mais de todos, K-Pop Demon Hunters. Amo! E os que você menos gostou, amiga? Ih, menino, nem fiz essa lista, não. É positiva. Ela é toda positiva, né? Vocês não me chamam de amarga, né? Positivinha ela demais. Ah, eu sou a Mad, né? Sim. Sou otimista. Eu sou otimista. Sempre vi o lado positivo da sua. Incorrigível. Eu amo. E você, Leozinho? Ai, vamos lá. Eu fiz meu top 5. Vários que os alunos aí eu concordo também, mas eu vou no top 5 que eu já tinha esquematizado aqui, que é o seguinte. Vamos lá. Melhores filmes, tá? Vocês sabem que eu não sou cinéfilo, né? Não sou essa pessoa. Então eu vou do coração. É, por isso que eu falei favorites, não falei melhor. É, exatamente, meus queridos. Então nós vamos aí de... Gente, eu tava com ele aqui agora, ele sumiu. Porque eu botei no... grupo do trabalho, olha que doido. Gente. Melhores filmes pra mim. Sexta-feira Mais Louca Ainda. Lacre. Um Pequeno Favor, 2. Amo. A Lista da Minha Vida. Thunderbolts e Drop. Amo. Oh, mas eu gostei muito de Um Pai para Lily também, dessas delícias tudo aí que vocês falaram. E os ruins eu botei aqui. Primeirão, A Hora do Mal, / Weapon. Sorry, cinéfilos. Branca de Neve, porque realmente, olha, parabéns. Os Estranhos 2, Retorno de Javali. Tão bom. A Mão que Balança o Berço, nesse grande clássico. E Quarteto Fantástico. Olha o cu da Marvel. O som da Marvel vai dar como, né? Eu ia ter Wicked, mas eu acho que não chega tanto, não. Acho que eu só não gostei. Posso fazer minha lista de um filme ruim? O Agente Secreto. Perna cabeludo. Ai, meu Deus do céu. E você, Amandex? Cara, eu não fiz, né? A lista aí, olha aí. Que delícia. Mas, assim, eu vou fazer as menções honrosas de talvez, assim, os que mais ficaram marcados, assim, pra mim. E do que eu mais gostei desse ano foi Superman. Porque, além de realmente ser um filme legal, ser um filme bacana de Superman que tava faltando, eu criei uma expectativa muito grande e eu saí muito satisfeita. E isso é muito difícil pra mim. Geralmente eu quebro a cara com a maior parte dos filmes que eu gosto muito. que eu espero muito, e aí eu fico, enfim. Mas tem outros, acho que eu concordo com alguns também que foram falados. Nonas eu gostei muito. O Wicked Parte 2 também, gente. Por mais que eu pareça hater, eu gostei do filme. Não entra nos melhores do ano, mas foi um filme legal, assim, que saiu esse ano. E Thunderbolts também. Thunderbolts. E foi uma grata surpresa, na verdade. Arrasou. De pior. E piores. Eu acho que. Vou fazer menção honrosa também, porque a gente viu muito filme ruim esse ano. Muito pra caralho. E eu vou deixar aí Até a Última Gota, nossa gloriosa. Janaia, como o pior do ano, mas enfim, poderia ser uma lista infinita de acordo com o que a gente gravou aí. Grandíssima Janaia. Ai, ai. Então, gente, meus filmes favoritos do ano, né? Young Hearts, com certeza. O Robô Selvagem, né? Pra não dizerem que eu não gosto de animação. Robôzinho Selvagem. Como Ganhar Milhões Antes que Minha Avó Morra. Um dos mais queridos desse ano. Eu amei esse filme com todas as minhas forças, tá? Vou colocar pra poder botar um de herói. Thunderbolts também. Achei bem bacana, né? Foi um filme da Marvel que eu disse que eu mais gostei desse ano. Missão Impossível, acerto final. Meu né? Deus, foi esse ano. Eu sou Missioner Impossível. E meu filme favorito do ano foi Fórmula 1, o filme. Foi mesmo, falou pra caceta. Que eu vi 4 vezes esse ano, né, menino? E aí, obviamente, tem umas menções honrosas que também de filmes que foram bem legais esse ano, que é o Sinner, o Nice Indian Boy, também gostei bastante. O próprio Drop também, né? Um filme que, do Soderbergh, que ele fez esse ano, chamado Código Preto, também gostei bastante. Bem legal, assim. E o Better Man também. Inclusive, mandei pra Amanda no Telegram pra ela assistir. Ela vai ser obrigada a assistir. Né? Better Man também. Gostei bastante. O musical do dirigido pelo diretor do Rede Show, né? Falando aí sobre a história do Robin Williams, né? O cantor, não o ator. Ah, do macaco? Exato. Achei esse filme muito legal. Esse filme é muito legal. Muito legal mesmo. Piores, meus amigos. Esse vai ser difícil, né? Porque... Teve muitos, né? Né, meus amigos? Piores, realmente. Piores. Mas vamos começar aqui com Baby Girl, né? Eu detestei esse filme em muitos, muitos, muitos, muitos níveis. The Parenting também, esse grande mousse aí. Querida. The Parenting, Os Estranhos, capítulo 2. Também. Horrível. Horrível, meu Deus do céu. Ai, como eu odeio esse filme, né? Aquele do ônibus perdido, que o povo fica dentro dos incêndios o tempo inteiro também. Odiou muito esse filme. Eu odiei muito esse filme. Ai. Também odiei bastante o Playdate, né, que é com o Kevin James. Esse é um filme que eu vi agora há pouco, é um filme ruim demais. E... Ah, já vou botar um filme novíssimo, né? Estreou semana passada na lista de piores. Que é Diga-me Baixinho, a nova franquia de filmes espanhóis do Prime Video. Menino. Seu filme Baixinho. Diga-me Baixinho. Diga-me Baixinho, esse filme é horrível. É o último voo da nave agora, né? Então. Muito ruim. E também não posso deixar de botar dois espécimes aqui, né? Um foi o filme de Alicia Silverstone, chamada Pretty Thing. E o filme que Erika me obrigou a assistir, chamado Guerra dos Mundos, do Paris. Tá? Um dos meus piores desse ano. Eu esqueci de falar que Guerreiras do K-Pop foi o filme que eu mais vi esse ano. E não falei do que tá nos melhores. Eu vou botar no meu top 6. Então. A gente entendeu o que tava no seu coração, amigo. Tá. Inclusive, vi no cinema. Amo! Ah, é verdade. Eu não vi no cinema. Que tudo! Eu amo. Muito legal o Singalong. Você cantou? Cantei muito. Amo, foi a Eras Tour das crianças, né? Isso. Exato. Inclusive, tô assistindo aí o show, né, menina? Até semana que vem eu termino, né? Terminei a parte do Reputation, porque agora ela mudou o set do show, né? Aí terminei Reputation. É isso aí. Pintou o set, né? Ainda terminei Reputation e tem, sei lá, tá em 1h30 de show ainda. É isso. Mas vamos falar do que a gente mais sabe, do que a gente mais habla, que são séries de TV, meus amigos. Rapaz, aí. Olha aí. Bicho pega. Rapaz. Né, séries de TV. E eu vou deixar vocês falando esse comecinho, porque o meu fone vai descarregar e eu preciso trocar meu fone. Então, como foi pra vocês 2025 em séries de TV? Poxa, eu prometi muito e entreguei nada. Isso. Prometi várias séries aqui, ó. Só eu anotei, né, tava falando pra vocês que eu tava anotando, que eu tava lembrando que eu menti que ia ver, né. Rensga, que na verdade eu comecei a ver, mas enfim, eu pretendo terminar Black Rabbit, que eu jurei que eu ia muito ver e não vi. Ransom Canyon, eu lembrei que eu não terminei, faltou tipo 2 episódios e ficou com Deus, porque agora não foi nada. Amigo, vi bastante. E Cassandra também, que eu jurei muito que eu ia terminar, porque, enfim, porque ela revolucionou. Guttemorne. Toda vez eu vou ser prometendo. E acho que é isso, cara. Acho que eu prometi que ia ver e não vi. Olha aí. Então acho que foi, foi um ano de muitas promessas. Mas dessas, qual você Festival acha Festival de promessas, né? Festival de promessas. Qual você acha que você tá perdendo de não ter visto dessas aí? Acho que Ransom Canyon. Porra. Rendga, né? Não, Rendga não, eu vou ver. Inclusive, passar o último episódio da temporada de Rendga na TV, né? Olha aí, olha aí. E uma coisa que eu quero falar com certeza foi a quantidade de séries brasileiras que a gente vê esse ano. É verdade. Que isso, hein? E como boas, são brasileirinhos, né? Sim. Boas. Eu acho que boas, a gente tem que diferente dar... dos filmes, né? Pois é. Acho que a gente já tem que estar aqui nossa aclamação máxima para máscaras de oxigênio, não caíram automaticamente. Sim, olha aí. Sim, drama, demais. Comédia, putaria, trilha sim. Sonora, tudo junto. A nossa atuações. Né? Nossa pose, exatamente. A nossa pose. Johnny sim. Massaro e Organza no sua pé de suas vidas, né? Organza, eu amo muito. Amei muito essa série, gente. Eu amei também muito. Eu Beleza também. Fatal foi esse ano? Foi. Lá no começo do ano. Um grande hit aí do Ryan Murphy brasileiro. Exatamente. Confirmada pra segunda temporada, né? A gente pediu sim. Vocês estão fingindo agora. A gente pediu logo no finalzinho do hype. A gente falou, ai, podia, mas agora a gente. Amiga, mas a gente pede tanta coisa e Deus não dá que fala, não, você não merece essas coisas. Mas a gente vai se divertir, gente. Pensa tanto que a gente se divertiu já. Vai. Tomara, eu só não quero passar raiva. Eu quero me divertir. Porque Sassi falou que especial de final de ano. Ah, amigo, especial foi uma bosta. Eu não vi. Então, eu achei o especial desconjuntado, assim. Você vê que eles tentaram juntar várias coisas, mas eu gostei de ter visto, assim. Achei que os atores estavam bem felizes de estar falando. É. É, você vê realmente, pô, você pensar na Giovanna Antonelli, tanto que, de coisa que ela fez na vida. Ela falando que, ah, sou conhecida agora como a mãe. Ah, minhas filhas são as filhas da Elvirinha. Você vê que realmente o impacto que a novela teve pra ele. O Marcelo Serrado, ele fala muito, porra. Essa novela eu lendo, eu não sabe, tipo, consegui parar. Grande Gisela na Especan e falou várias coisas legais também, achei legal. Agora eu não entendi por que, que a Camila tá falando assim, né? Ela agora tá com essa fala, Camila Queiroz. Nossa, ela Elvis, quer... né? É porque ela tá grávida. É, né? Fica grávida com a caipira. É o sotaque da criança, na verdade. É isso, tá possuída pela criança. Que ela tá Tem um recap, Mandy, de cenas de nudez de pompom. Depois de me dar minutagem. Né? Ai, mas a gente teve também as nossas séries de hominho, né? Brasileiras, que foi Os Donos do Jogo, muito boa. Particularmente achei maravilhosa. E Tremembé, que não é muito de hominho, né? É só uma farofa inacreditável. É só viados, né? É, Tremembé só de LS. Exato, e a gente pediu sim por uma Season 2. E vem aí, Robinho. Né? Mas você vê, né? Tremembé é uma série também que as pessoas vêm me perguntar. E aí eu acho que o povo não entende muito a nossa coisa com a poesia, né? É. Porque eu falo assim, eu amei a série, eu acho muito boa, mas eu encaro como uma comédia. As pessoas ficam olhando pra minha cara assim, tipo, nossa, mas é mó barra pesada, prisão, não sei o quê. E eu fico assim, cara, essas são as pessoas que gostam do filme de Janaia. É. A sério. A sério. Porque assim, não tem como dizer Tremembé é um grande expoente do drama, né? Não é, não. A grande biografia, né? O cinema. Pois é. A série, não, cinema. Eu sinto muita dificuldade quando alguém pergunta, igual, tipo, Tremembé, o que você acha de Tremembé? Eu sinto dificuldade de explicar o porquê que eu gosto. Tipo assim, aí eu falo, ah, mas é uma farofa, mas a pessoa fala, o que é uma farofa? Porque pra gente é muito normal falar uma farofa. Uhum. Né? É porque as pessoas acham, elas gostam da série assim, e talvez elas gostem por outros motivos, talvez gostem pela farofa, mas elas não botam nesses termos, elas realmente acham muito boa. É verdade. Aí, assim, é complicado, porque a farofa boa, ela obrigatoriamente é ruim, cara. A série é ruim pra ser uma farofa boa. Uhum. Não tem uma série absoluta de cinema que é uma farofa muito boa, não existe. Uhum. Sim. Então, a galera tem que entender também. Mas nem só de coisa boa vive o nacional, porque também tivemos aquela série da Thaís Araújo Possuída. Meu Deus amado. A gente teve o combo, né? Essa aí, Reencarne, e aquela Vermelho Sangue. Na Hogwarts. Nossa. Da Lobis Mulher. Lobimoça. A Hogwarts brasileira, né? Sim. A Lobimoça que pegava a outra no banheiro. Nossa, tipo. E vemos Perfect Days também, né? Foi ok, né? No final deu uma valorizada boa. Mas, menina, tivemos uma série muito boa. Psica, Psica, Psica. Pô. Psica, Psica, Psica. Bem boa. Psica. E uma série que só eu gostei, mas que eu sempre recomendo. Angela Diniz. Não. Combinada e a vagabunda do Angela Diniz, inclusive, vai entrar no Mentir que ia ver, porque eu abandonei com muita força. Foi Maria do Cangaço. Que eu gostei. Ah, Maria e o Cangaço. E o Cangaço, isso aí. Mary from Cangaço. E Valverde. E, enfim, eu recomendo sempre para quem gosta de histórias e biografias. Eu recomendo Maria o Cangaço e não recomendo Ângela Diniz. Porque... Mas assim, muito bem feita, tá? Ângela Diniz eu acho a Ângela Diniz problemática. A série em si é bem feita pra caralho. Então, é isso. Condenou a Ângela Diniz, né? Nacional. Uhum. A última temporada de Sintonia, né? Sintonia aí, terminou. É, pois eu abandonei Sintonia também. Me arrependo um pouco. Ano que vem tem o filme do Nando, né? Olha aí, vou ver. Ano que vem tem o filme do Nando. Nandonia. Nandonia. Que ódio. Vagabundo, né, cara? Como pode ser vagabundo? Esse ano, falando em coisas que acabaram, tivemos o fim de Sex Life of College Girls, né? A temporada mais fraca dela. É, assim, ninguém comemorou. Aliás, ninguém ficou triste, todo mundo comemorou, porque a última temporada foi bem fraca. Foi. Bem fraca. É, eu acho o último episódio bom, particularmente. Uhum. É bom. Não, o último episódio é bom, sim. Mas até chegar lá, né? Esse é o problema. O caminho, né? A jornada. A jornada que fizemos ao longo do caminho foi. Eu assim, ainda tava gostando de algumas coisas, mas de fato não dá pra lamentar muito, não. Uhum. Exato. Ainda mais que tirou nossa fave, né? Então... Pois é. Nossa sapatão da vida. Também tivemos o final de The Handmaid's Tale, né? Sim, icônico, sexta, né? Sexta e última temporada aí. Que por incrível que pareça, aclamamos, né? Olha, a temporada foi boa, né, menino? Quem diria, né? Porra! Quem diria que a gente ia celebrar a última temporada de ser boa, né, menino? Que loucura. A gente é muito vagabunda mesmo, né? Ó, logo no início do ano tivemos uma segunda temporada aí, que pra mim não é tão boa quanto a primeira, mas me diverti bastante, que é Exo Kitty, Shokichi. Exo Kitty! Nossa, mas não foi muito LOL, meu Deus. Mas você amou o plot da família. Qual que era o plot da família? Das irmãs, obrigada. Isso aí, obrigada. Ah, as véias brigadas, gostei. Verdade, tem razão. Aquilo. Também tivemos a última temporada de Você Quer. Porra. Grande série, né? Grande série. Bom, pra quem gosta. Terminou com o Joe falecido, não, preso, né? Bom, grande Joe. Também tivemos o final de Round 6, né? Também. Controverso. Exato. Controverso. Que bonito vocês falando a mesma palavra ao mesmo tempo. Entramos juntos, né? Fizemos tudo. Pois hoje. É. Nasceram no mesmo dia, semanas, né? Nasceram no mesmo dia, né, amigas? É isso. Tivemos também, nesse ano, a grande temporada aí de Iron Heart, né? Que o Brasil tava esperando, né? Olha aí, finalmente o Mephisto, né? Dando as caras. Finalmente o Mephisto veio aí. Amigo, né? Não é, meu Deus, um grande mousse, mas assim. Divertix. É. Grande Nathalie. Entretém. Nathalie Nelly? É, a Nathalie, a vegana. Ah. Essas hippies aí. Uhum. Teve Nathalie e teve Natália, né? Natália, Good American Family. Mais né? Um primeiro trabalho de Meredith aí, né? Depois um grandíssimo exemplo de boa farofa. Uhum. Essa série foi tão boa que Ellen Pompeo até decidiu voltar pra Grey's Anatomy depois. Né? Não é, realmente não é pra mim não interpretar outra coisa. É só a Meredith que sei fazer. Bicho. Decidiu. Mas voltar. Você vê, essa série uma começou muito mais farofa e no final eu até levei ela um pouquinho a sério. Porque eu fiquei comovido com a Natália, né? A atuação dela foi muito boa. Eu fui atrás do documentário, né, amigo? Na época que a gente gravava, o documentário tirou tanto a minha paciência que eu já não tava aguentando mais essa mulher. porque o documentário realmente tira bastante a sua paz. Sim, vocês falaram dos donos do jogo, mas você vê a dona da Paula, né? Grande Kate Hudson aí. Sim, voltando agora, esse ano, agora no começo do ano aí. Entrando aqui na lista de séries que menti que ia ver. Essa lista que mais aumenta no Brasil. É isso, eu tô anotando aqui. A dona da Paula foi muito divertida de ver. Muito divertida. Bobinha, comecei... bobinha, mas muito divertida. Até de laço da Kate Hudson. Do basquete, né? Uhum. Também tivemos essa temporada, eu já não sei, que acompanhamos firmemente aí, Vinagre de Maçã. Vinagre de Maçã. Foi boa também. Foi bem interessante. O final a gente acha meio estranho, mas foi bem interessante. Era da mulher que fingiu que tinha câncer? Sim. É a grande Caitlin Denver. Ah, eu vi, verdade. Mas não achei um grande moço, não. Achei. E com a menina do Bold Type, né? Cat. Olha aí. Grande Cat. Uma minissérie que me pegou bastante, acho que o Sassi também gostou, foi a história da minha família, né, italiana. Com... Sim, queridos! Eu achei chatíssima. Para de ser assim. Eu amei. Eu abandonei também, mas essa abandonei. Maravilhoso o episódio que o nosso querido, que ele tava terminando, levou um amigo pra fazer umas fotos peladas e fica, segura seu pau aqui pra gente tirar as fotos e ganhar um dinheiro. Quem nunca, né? Né? Teve uma série que eu achei horrível, mas assisti todos os episódios, que foi a gloriosa Pecados Inconfessáveis. Ah, maravilhosa. É uma ótima farofa também. É. Era do Cláudio, que era o cara que filmava todo mundo. Isso! Aí a mulher contratava um michê pra dar em cima dele, aí ele sumia. Isso. Ah, tá, lembrei dele, que você contou pra nós depois. Isso. 18 episódios, aguardando a segunda temporada, né? O filho de Cláudio, que era broxa, e aí a Sim! A cafetina vai ajudar ele. Ai, filme, eu amo. Ai, amo demais, que saudade. Teve uma que eu e a Amanda ficamos tristes, porque foi cancelada, né? Que foi Motorheads. Poxa, essa aí eu fiquei chateada, real, porque eu vi, tá vendo? Se eu tivesse abandonado, tinha sido renovada. Canceladíssima. Assim como Boots também foi cancelada, né? Boots também. Outra... Super triste. Todo mundo esperava a segunda temporada aí. Fiquei bem triste. É que eu já tinha abandonado. Mas... Falando de farofa, né? Vimos a grande farofa aí, A Namorada Ideal, né? Gente, que série, né? Nossa, essa que série, é a Namorada Ideal. É a da Robin Wright. Robin Wright e coisa. E a menina de Game of Thrones lá, de House of Dragon. A Cherry, que ia dar pro próprio Olivia filho. Olivia Cook. Você ouviu isso? Não lembra, mano? Viu? Amanda? Ah, não, acho que ela não viu. Amanda não viu? A Namorada Ideal. A namorada ideal, Amanda não viu, não. Foi nós três. Putz. Perdeu o entretenimento de ótima qualidade. Um grande ícone de Maria de Fátima aí. É. Indicado ao Globo de Ouro, né? Exatamente, Globo de Ouro na menina. Ah, essa é uma farofona. Ela é. Eu vi bastante coisa no Prime esse ano, né? Eu vi aí a Garota Ideal, mas eu também vi a Melhor Irmã, né? Com a Jessica Biel e a... Menina, eu esqueci dessa série. É boa? Eu gostei. Outra série que você mentiu que ia ver. Não, essa eu esqueci mesmo. Jessica Biel, Elizabeth Banks e Jaqueta Amarela. Eu quero ver. E eu acho que tivemos a grande série do ano, que vocês viram antes e souberam que era do ano, depois eu fui ver, que é Mentirosas, né? Olha aí, eu amo demais. Virou um clássico já. Grande plot twist da geração. Sim, foi muito boa. Mentirosas não é. Grande Paradise. Mentirosas não é. Não, quer dizer assim, Mentirosa não é uma série que eu super engajei na história, não sei o que, curti, que eu acho que todo mundo é meio chatinho. Mas eu acho que o conjunto da obra vale, assim, um negócio que acabou, no fim, emocionou. Mentirosos? Uhum. Mentirosos. Ai, gente, você foi o maior vendedor da série pra gente. Achei que não, mas eu vendi por conta do final, né? Ah, então. Eu achei mas, que assim, era uma bosta, né? Vocês me explicaram e eu fui assistir e falei, é verdade. É exato. Olha aí. Também tivemos aí uma série que queria muito ser farofa, mas não é, infelizmente, que é Sereias, né? Sirens. Não foi. Porra, bagulho ruim. Ah, eu ri. Ruim demais. Tentou amiga, muito ser farofa, riu. Mas é muito ruim. Eu ri. Nem você riu. É o episódio muito... que o homem cai do barranco, gente. Maravilhoso. Essa série é muito ruim. Mas... Amiga, nem o Damon riu. Nem o Nem Maria Rio. Rio. A família Rio, né? É. Mas a Mandy tinha falado de Paradise, eu cortei a bichinha. Paradise! É, Paradise eu achei que foi uma proposta bem diferentona e entregou. Assim, começou bem e terminou ruim, né? Bom. É. É, o final é o meio O primeiro escroto, episódio né? do Presidente são bons, o resto a gente finge. Ah, não. Sim. Mas eu gostei do filme. O final mesmo também. Overcompensated. Olha aí. Amamos. Série gay pra hétero, né? Sim. Série gay pra hétero. Agora é clube das séries. Outra série de comédia que eu gostei muito foi Ao Norte do Norte. Amo! Ao Norte do Norte, foi perfeita. Saudade já de Ciaia. Ai, gente, quando eu lembro do homem fazendo ela latir. E eu senti a dor dela, porque eu falei, se eu tivesse um homem gostoso desse, eu ia latir, mas depois eu ia desistir. É isso. Humilhações que a gente eu passa. Eu amo, eu amo. Tivemos também Terceira Metade. Porra, Terceira demais, Metade, um grande reality, né? Um grande reality. Eu acho que Terceira Metade não foi farofa o suficiente quanto poderia, mas a gente fez ser. Uhum. Sim. Porque a gente melhorou assim, muito. Aqueles episódios do apartamento que a gente teve, que o melhor entretenimento que a gente teve foi a cara da punheta triste do menino Rafa. Levamos pra vida, né? Aham, e a Dara brigando com a Dun Sushi, realmente. Que o ex de minha amiga Rafa, né, tava ali. Por isso é. Que vocês perguntaram pra ela o que você achou, né? Ai, gente, eu vi que o Zona ficou tenso na hora, mas ela super curtiu falar do assunto. Uhum. Era sensível pra ela? Não. Ah, eu não fiquei tenso, não. Ficou, eu perguntei Terceira Metade, ela mostra assim, você que Terceira Metade, para com isso. Rafaela, inclusive a Rafaela falou assim que vai um dia ver umas séries aí que tiver na semana e vai querer gravar com nós. Por favor. Tem aí. Olha aí. Vou chamar ela pro série. Eu acho que mais a cara dela, dá conselho. O conselho de uma moça cristã, né? Tem que ter. Exato, os stories dela são tudo na igreja, né, menino? Eu amo. É a irmã, né? É isso. Eu não lembro se Leozio viu comigo, mas eu acho que sim. O grande Battle Camp. Claro, um grande ícone realístico. Grande reality. Gente, né? melhor reality de Olimpíadas do Faustão que tem. Ah, eu também achei tudo. Battle Camp é aquele. É da roda. Que tem uma galera que é de outros reality da Netflix. Isso. Cian. Eu vi também, gostei. Não? Cian. Assim como também ganhou o grande Lorenzo. De um milhão de dólares. Grande Lorenzo, exato. A grande bicha que a gente ficou. A grande bicha. Ela foi ficando mais afeminada quando a temporada passava. A mais afeminada do grupo levou. O do milhão de dólares, eu acho que começou muito bem também, por conta da história do povo ter que fazer as tarefas escondidas e tal, só que o final foi meio. Eu gostei da vencedora, né? Que foi a querida que inventou que tinha uma irmã, mas não era duas irmãs. Que ódio. Mas, eu gosto. Mas assim, eu realmente achei o começo bem mais divertido. É porque eu acho que eles foram tirando também os personagens mais legais no começo, né? Exatamente, exatamente. É igual o Round 6 do desafio, né? É. Os personagens interessantes foram saindo e qualquer coisa. Pô, eu e Sassi vimos uma querida Mr. Beast também. Sim, está voltando agora em chinês. O maior youtuber do mundo? O maior youtuber do mundo. E foi bem legal. Ele... O reality dele foi bem legal. Vai ter crossover com Survivor, tá confirmado. Oi. Agora eu não sei como vai ser, porque o reality dele estreia agora em janeiro e também vai ter o episódio com Survivor. Olha. O Survivor vai ser no final de fevereiro. É crossover. Não sei como vai ser. Falar em Survivor, hein, Sasser? A maior que nós temos. A maior. Parvati Shelley em Assalha Survivor. Que temporada, meus amigos. Incrível. A minha primeira temporada e valeu cada minuto. Uma temporada que saiu 3 episódios por semana e eu ficava maluco nos 3. Foi incrível, incrível. Muito bem jogada. Todos os participantes eram ótimos. Nossa, foi muito. Provas boas. Apresentador a fim de estar lá. Que, aliás, foi demitido o Divo, né? Isso é importante, né? Foi demitido. Bichinho. Também vimos Building the Band. Amo! Amos, né, em Building the Band. né? Ah, também Building the Band. Aí, grande. Tem algum plano de segunda temporada de Building the Band? Por enquanto, não. Até porque o menino AJ tá fazendo turnê com o Backstreet Boys, né? Ah, mas não precisa dele, não. Ele é apresentador, gente. Ué, gente, mas põe qualquer outra pessoa. Ah, gente, vai tirar o rosto do programa. Bota ali. Ele Nicole são as mais famosas. Não, tem Kelly, né? É, menos famosa que Nicole. Bota alguém da banda nova do Simon Cole. Amo! December 10, vem aí. É. Coloca o Lendon, né? Pra ser depósito dos participantes. Ah, amigo. Ah, amiga do céu. Você vê, Beauty and the Band, uma ideia simples, relativamente assim. Engajou muito. É, personagens carismáticos, bons juízes. Exato. Alison. Alison, que movimentou a reality. Harry Styles. Fez mais que muita gente ali. Porra. Uhum. O grande casal na televisão esse ano, né? Harry Styles, porra, genérico e Alison, né? E a Ariana Grande, genérica. Ai, grande casal. Tivemos aí, Sassi, na mesma história de Beauty and the Band, o grande casamento da SEGA 50 mais, né? Um hino! Muito bom. Viu, gente? Ó, indiquei dois reality bons esse ano, hein? Casamento à SEGA e Terceira Metade. É verdade, se não fosse verdade, pisar, não. É verdade. É verdade. É isso, amiga. Leva seu crédito. Difundindo velhice. E putaria. E caiu, gente. Até caiu, né, caiu. Ele ficou nervoso, né? Porque a gente só fica nessa terceira metade aqui, que é o triângulo. Exato. Tô tentando lembrar de mais realities que eu vi. Esse ano eu vi bastante reality, eu acho. Mas eu acho que mais... Eu vi muitas coisas. Temporadas dos mesmos de sempre, né? Né, pois é. É isso. Mas aliás, coisa Next boa. Level Chef estreia agora em janeiro já. O quê? Tá? Next Level Chef. Ah, amo! Não, teve o Brasil esse ano, né? Que aí realmente ficou com Deus. Eu vi a temporada toda, mas não obrigado. É, pois é, foi bem arrastado, né? Foi assim. Foi ruim. Mas eles falam que tem mesmo. Tivemos, então... tem que mencionar aqui para os nossos fãs, né? Tivemos The Pit esse ano, né? Pit, pois é. Grande The Pit, que não vi. Grande. Tivemos The Pulso Pit também, né? Na onda de Pulso cancelada. Gloriosa. Ah, por favor, né? Deveria ter existido. O Pulso ainda pulsa, né? Cancelada. Tivemos a gloriosa e vencedora da porra toda, provavelmente, estúdio, né? É, tivemos. Muito bom, muito bom. Uhum. É tivemos. Difícil achar boas comédias, então é isso. É, porque Rex foi a maior de todas, né, gente? É, Rex. Beijo a todos. Ainda não fala Rex, né? Tá na minha lista. Amanda, Rex você vai gostar muito, eu tenho certeza absoluta. Pior que eu também tenho, cara. E eu se não gostar, vai estar errada. É. Não, eu vou gostar, eu tenho certeza que eu vou gostar. Absoluta. Se não gostar, vai estar errada. Mas a gente viu. Esse ano teve Olimpo. Nossa Senhora. Olimpo. Eu achei que ia ser a nova elite a entregar putaria e plotes absurdos, e só entregou plotes absurdos. E né? Quem entregou foi o glorioso Heated Rivalry. Heated Rivalry. O nosso mais, apenas. Menino, o pior que eu tava. A gente tá. No meu TikTok, na verdade, tá aparecendo muito deles, né? Aí manda pro Edu e Edu manda pra mim, né? Menino, cada dance fora da série tem um negócio, né? Tem. Fora da série. Na fora série eu achei série. Muito palmolão. É, mas fora... Ele fora da série fala pra cuspir na boca dele, é uma loucura aquele homem. Pois é. Ah, eu amo. E vocês estão acompanhando a nova polêmica dos gays? Qual? Mais uma? Que é a seguinte, tem várias polêmicas com Heated, né? Porque, pô, fica, ah, é série de gay pra mulher, não sei o que, gente. Tá dando putaria pra gay, sim. Mas, né? Não é? A polêmica do momento é... Cancelaram Boots, que é uma série super importante, com personagens, não sei o que, para deixar putaria, não sei o que. Falo, gente, primeiro, né, tem nada a ver Netflix com Crave, né, então, questão. E assim, gente, Boots, bom, a gente gosta, mas propaganda militar, né? Uhum. Bem diferente de você botar um romancinho de dois viados gostosos. Exato. Inclusive, eu reitero que se Boots tivesse pegação além do que eles entregaram, tava renovada. Sim, eu acho também. Inclusive, agora, um amigo meu falou que foi ler o livro do Rich Rivalry, uhum, e ele falou que impossível eu ler o livro, porque o livro é muito ruim. Mas eu imagino. Ah, eu, a gente imagina. Gente, mas falando, o livro não... é só a descrição de cena de sexo, mais nada. Amigo, eu fui ler na primeira página, já era pegação fortíssima deles. Ai, gente. Calma, mulher. Menina, a gente assiste a série, a gente sabe que ela é ruim, porque ela é escrita, como eu já falei, ela é escrita num filtro de café, aquele roteiro, e aí eles vão fazendo e tem a cena de pegação, mas a gente gosta... Mas eu acho que o episódio 3 e 4 melhoraram bastante em relação aos primeiros, assim. Os primeiros a gente gostava cada putaria, sim. E eu acho que eles botaram uma historinha a mais ali, um frotagem, né, que acrescentou... Nada, né, mas o povo que tá aí se rasgando, meu Deus, o grande desenvolvimento de Shane, esse personagem autista que a gente descobriu. Desenvolvimento! Personagem PCD, né? E eu espero que as pessoas agora deem uma chance para a farofíssima The Hunting Wives também, que a gente já falou aqui. É uma farofa bem, bem legal, sapatônica. É. Amiga, você deu essa chance? Amigo, eu ainda não terminei. Caralho. Eu não terminei. Mas por que eu falei, vou parar de não terminar. É, porque eu falei, aí vou parar de baixar, vou esperar chegar na Netflix e é isso aí. E agora chegou, agora tem. Agora tem, não, acho que vou ver, né, menino? Exato. Ai, que ódio, cara. Ai, que ódio. Tivemos All's Fair esse ano, né? Porra, tivemos. A última canetada All's de Fair, aí, a né? série que passaram o ano dizendo impossível ser ruim. Ainda bem que eu não falei isso. Eu falei que era impossível ser ruim. Eu acabei a temporada me divertindo litros. Bom, bom saber. Eu acabei a temporada me divertindo litros. Bom saber. É bom pra quem gosta, né? E mais uma coisa que só Eduardo Sassi gostou e está acompanhando até agora é Pluribus, né? Olha essa nova Pluribus! Série incrível. Nosso mistério, tá aí. Quem viu e não gostou, não entendeu. É, basicamente. Os fãs mais chatos que existem também, nisso não tô falando do Sassi nem com quem gosta com parcimônia, quem diz assim... Achou o episódio chato e entediante? Era para mostrar o tédio que Carol estava sofrendo. Ah, sim, teve essa, né? Teve essa. Ai, gente, eu não aguento. Ai, fã de série PVC. No meu cu, hein? Ai, gente. Mas, gente, para mim, o evento do ano em uma série foi um viadinho num discurso motivacional, seu grande salvador da porra toda, que é o Will. Pra mim, o Will levantando as mãos, embranquecendo os olhos, com a Robbie falando em off, vai pintosa, se joga pro em rosa, foi realmente um momento. A gente tá falando isso, mas realmente foi uma cena muito bonita, uma construção muito legal. Eu acho que já entra como menção honrosa aí a temporada, mesmo não tendo acabado, né, porque nos impactou. Pra mim já é uma das minhas favoritas do ano. Ai, amiga, eu não vou falar isso não, porque ainda faltam 4 episódios. Então, vou guardar a minha calcinha. Mas nós vamos ver o grande Delightful Derek aí no mundo de Vecna com o Max, né? Então, promete. Exato. Max, coitada, vai ter que ser a noviça rebelde do mundo invertido. A Max olhando para aquelas crianças falando, não vou salvar essas de criança nem a pau. Eu vi essa temporada, né, menino? Eu vi aí a grande Dexter Resurrection, né? Oi. Porra. Se dá o respeito de jogo, né? Assistindo essas coisas. E o pior é que eu gostei, né, menino? Não achei ruim, não. E bem-vindo a Derry. Bem-vindo a Derry, cara. Acabou agora, semana passada. Assim, o começo da série é bem complicado mesmo. Mas a partir da metade da temporada, eu acho que ela engrena muito bem. E os 3 últimos episódios são muito maneiros, muito maneiros. Quando tira o racismo, né? Os 2 últimos são, tipo, excelentes, assim, muito boas. E é legal que eles fizeram, tipo, a conexão com os filmes, né? E deram um motivo pra série existir, então eu achei isso bem maneiro. Agora eu não entendi que as pessoas estão querendo Season 2 se baniram Pennywise, né? Não, mas é porque o Pennywise explica no último episódio... Pennywise! Que ele explica no último episódio que ele vive o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Ah, que papinho. E aí, ele tanto que ele vai lá atrás da Marge, ele fala, ah, eu preciso, vou eliminar você agora para que o seu filho não me mate no futuro. E aí o filho dela é o Mike, né? O Mike de Stranger Derry. Things. Não, é o Mike de Stranger Things. É o narigudo mesmo. Ah, é? No filme é Rich. Ele aparece no... É. E aí, o neto de um dos protagonistas lá do Major é o Mike de Derry. Tem a conexão. E aí, pelo que dá. Aí, quando vai acabar a temporada, né? Aparecem os créditos, aí aparece It, bem-vindo a Derry, capítulo 1. Né? No caso, parte 1, na verdade. Parte 1. E aí a parte 2 vai ser sempre as gerações anteriores dessas crianças, né? O Pennywise provavelmente tentando se livrar deles antes que eles consigam matar o Pennywise no futuro. Entendi. De 2000 e pouco. Né? Mas foi uma série bem legal, assim. Eu fiquei bem surpreso. Principalmente o menino Rick, né? Rich Santos, melhor personagem pra sempre, assim. Quantos episódios foram? Foram 8. Aí 3 são bons, né? Não. A partir da metade da temporada engrena bastante, assim. Mas, menino, tem 8 episódios, demora 4 pra engrenar e eu sou. Difícil. Não, né? Eles estão construindo todo. O papo dos militares é bem chato. Posicionando as peças, né? Depois que entra na mitologia, eu não vou ficar aqui tentando defender. É isso, gente. Quem gostou, gostou. Quem não gostou. Ele falou que Stranger Things falta muito, não sei o que. Aí tá defendendo o Derry. Então, demorou. Porque Derry já acabou, né? Stranger Things não acabou ainda. Ih, já teve 4 episódios bons, que é o que Derry tem. Então. Né? Só que são os 4 episódios pra acabar a série agora, né? Mas você tá bravo? Achei que ele é muito tímido. Pra terminar a temporada, é pra acabar a série, né? Entendi. Tem que ser bom, né? Tem que ser épico. Tem que ser bom, exatamente. Tem que manter tem que ser o épico. Mas Derry tem viadinho empoderado? Não sei. Nos anos 60 não tinha gays. Ai, gente. Falando... 80. Deixa eu falar de mais uma série nova que eu acho que foi que tá bem boa, assim. E eu estou vendo, tá? Eu realmente estou vendo pra terminar. É Os Abandonados. Que, né? Ninguém engajou, mas eu tô engajada, eu tô. Vendida, eu tô nas mãos. Só vi o primeiro mesmo. Só vi o primeiro mesmo. Eu estou nas mãos de Gillian Anderson e acho que vai terminar boa pra caceta, assim. Tô bem, bem engajada. Só vi o primeiro, mas não tirei da minha lista, tá aqui ainda. Ela é bem boa. Porra, Pedro, fazer botar o negócio numa lista e não seguia, porque realmente engajou muito. Não, tá aqui na minha lista de continue assistindo, que quando eu não vou ver mais, eu tiro. Ela ainda tá, entendi. Porque ainda há esperança pra ela. Mas, tipo, eu já vi, tipo, o game show do Neil e Patrick Harris que entrou ontem na Netflix. Assisti todos os episódios. Emily em Paris, que estreou hoje, já vi 6 episódios. Eu tô engajado em outras coisas. Aí, ó, ele fala, nossa, você só assiste série e fala pra mim que eu assisto rápido. Aí, ó, já assisti Emily em Paris 6 episódios. Amiga, eu estou de férias. Ah, mas não vem, não. Inclusive, Sassi hoje me passou uma série que engajei, tá? Vi o primeiro episódio. Olha aí. Estou comprado, assim, mas... Porque a protagonista é a vilã da série. Sim, mas ela é foda. Eu amo protagonistas. Sim, ela é uma grandíssima. Cada episódio que passa, eu tô no episódio 7, cada episódio que passa, eu fico assim, cara, a Luísa é muito vagabunda. Sim. Como a Luísa é cretina. A família dela é tão chata que eu queria que ela realmente esculachasse todo mundo o tempo todo. Mas ela vai continuar. Sério, gente? Amo. Ela vai continuar. É, ninguém como tu, não é isso? Uma coisa assim. Isso. Ninguém como tu. Ninguém como tu. É uma série portuguesa, que é a adaptação de uma novela do começo dos anos 2000, que eles estão refazendo com apenas 20 episódios. Saíram 10, aí agora em 2026 saem os últimos 10. E é isso. E eu tô vendo dublado, tá? Porque... Eu também tô vendo dublado. Não aguento. A única pessoa que não é dublada na série é Letícia Spiller. Ah, é, né? Porque aí... tá Letícia Spiller na série? Tá, Letícia Spiller. E aquele menino, aquele português que fazia... Um dos pretendentes da Pereirão, no Fina Estampa. Sei. Ele também tá na série. Né? Pô, sabe o que a gente não falou ainda? A gente falou no começo em relação a notícias, mas não enalteceu a grande adolescência. Ah, é verdade. Adolescência, uma das melhores desse ano. Maravilhosa. Né? Entregou um dos episódios dos meus episódios favoritos do ano, que é o episódio da psicóloga. Da psicóloga. Eu acho realmente muito... sensacional, muito. Eu não gosto muito de falar de adolescência, porque ela é muito, muito, muito, muito, muito aclamada. E eu acho ela assim. Ok. Principalmente esse episódio da psicóloga. Jura? Jura. Juro pra vocês, assim, não foi uma série que me emocionou, que me fez refletir, nada disso. É assim, eu vi, é óbvio, eu achei boa, achei geral muito bem, muito bom e tal, mas assim, ok, não mudou minha vida. A mulher disparou. É, não, é porque é sempre isso, assim, quando a gente fala de adolescência com qualquer pessoa, é tipo assim, caralho, life changing. Tipo, porra, eu fiquei semanas pensando naquela série, na criação dos meus filhos e não sei o que. Eu não tenho filho, né? Também. Ah, ainda bem que eu não tenho filho, então. É, mas assim, eu achei boa num momento também que a gente tava muito seco de coisa boa também. Mas é isso, assim, se eu tivesse que dar um 0 a 10 hoje, passando pra trás, eu daria um 7. Palavras duras. Eu acho que o que eu mais gosto dela, né, tirando esse possível impacto de pensar em criação de filho, não sei o quê, é que é uma série sem plot twist, sem, sabe, muito comum, não comum, mas assim, é um negócio que não tá tentando te surpreender, te tal, e impacta, então, acho que é, isso que é bem positivo, assim. Porque eu lembro quando eu assisti, eu falei pro Sassi assim, e aí, vão revelar se o menino fez, se não fez, vai ter um negócio, ele falou, não. No primeiro episódio você já vai saber. E aí foi isso, desenvolver a parte daí eu achei muito legal por isso. Sim, exato. Eu também. Eu acho que ele é muito bem feitinho, assim. É, principalmente os atores, como eles aparecem, como conta a história. Eu acho que e como ela é toda. Eu sou meio vagabundinho de plano sequência, né? Então, como é todos os episódios, é isso. Faz um livro todo em plano sequência mesmo. Seria bom. Amigo. Em sequência, faz. Você não acha que eu não tenho essa ideia? Ideia é que aí. Ódio. Você já fizer um livro em sequência? Já tá bom. Mas a sequência pode ser no intervalo de quanto tempo? Ah, não, amigo. Aí vamos pensar em outro plano. Que ótimo. Ó, Dudu Camargo acabou de vencer a Fazenda 17 com 76%. Caraca, não tinha acabado essa bomba? Que surpresa, não? A gente já sabe isso na primeira semana, né? 76%, um bom número, mas né? Mas tava concorrendo com quem? Com a grande atriz famosa Duda Wendley, que teve 14%. Porra. Oh, meu Deus, esqueci o nome do outro, teve 9%, e com o pai de VTube, que teve 0,32% dos votos. Porra, bom, pô, esse. Final com 4 pessoas? É, 4 pessoas. E aí, Dudu Camargo saiu, né, fazendo a alegria do bispo, falando toda glória e honra ao Senhor Jesus, Jesus ganhou esse prêmio. Jesus já viu. O bispo ficou feliz. Jesus tá tanta coisa pra fazer, né? Tá vendo do Camargo na Fazenda. Não é? E agora ganhou 2 milhões, menino. 2 milhões de real. E dizem na boca miúda que o Boninho vai escolher ele pra ser o apresentador do reality do Boninho na Record. Mas o Boninho vai ter um reality na Record? Vai, é a casa do patrão. Mas não é na SBT? Não. Não, na Record. É, pra mim ele tava no SBT. Não, ele tá no SBT, ele vai estar no SBT com o The Voice, ele não é mais e com a fábrica, né? De casamentos, com a fábrica de casamentos, e na Record com a casa do patrão. Então a gente teve aí grandes vencedores de reality, Dudu Camargo e Renata, né? Exato! Dudu Camargo e Renata. E Estrela da Casa 2, que eu não sei nem quem ganhou. Foi Tainá Gonçalves, ela mereceu. Entendi. Ela mereceu. Quem que venceu o Drag Race mesmo? Na temporada normal, nem lembro. Ruby de Greenlândia. Não, é do Brasil, mas agora é do Estados Unidos. Eu não lembro. Normal foi no Manais. É, Onya Nerf. Ah, foi a Onya? Ah, é verdade. Foi. Nossa. Foi o Drag Race, né? Uhum. E o IK foi quem ganhou. O IK foi a Bones, né? Bones. Pô. Grande Bones. Gloriosa, eu acho que foi um dos piores anos de Drag Race, assim, tirando a do Brasil que a gente engajou, porque, enfim, né, mas mesmo. A do Brasil, Americana, né? All Stars, o K, tudo merda. Esse ano foi a Ginger que venceu também? Foi a Ginger. Ah, então, teve a Ginger Mindy ganhando, né? Também tem isso. Fazendo Zarolice em todos os lip-syncs, né? Uhum. Perdeu todos os lip-syncs, mas ganhou. Ai, ai. É complicated, né, menino? Outro grande destaque pra mim, que a gente falou aí rapidamente, foi Four Seasons, né? As 4 estações do ano. Ah, eu adorei. Com certeza, Seasons, uma das melhores séries que eu vi esse ano. Eu adorei. Foi muito legal. Muito, muito legal. de verdade. Quem diria que a gente ia gostar de uma coisa com Tina Fey, né, menino? Pois é, e o marido de Tina Fey, né, menino? É, eu gosto de Tina Fey escrevendo. Tina Fey atuando me dá nervoso. Mas nessa série ela amassou. Porque ela é a que ela sempre faz a Tina Fey, né, menino? Sim, é isso. Exato. Ela sempre fazendo Tina Fey. E aí realmente dá uma cansada, assim, né? Sempre mas muito maneirinho. Você compara essa com Girls Five Bad, essa aí, né? Anos luz. Anos luz, né? Apesar mas de que Girls Five Eva é... Girls Five Eva não é muito difícil, né? É meu guilty pleasure, Girls Five Eva. Não é, não. Não, amiga, mas eu acho que Girls Five Eva não é, né, guilty pleasure, não. É uma boa série. Eu gosto. Eu só não engajo nela, mas eu acho ela uma boa série. Acho uma série interessante. Eu dou risada. Qual? Eu dei minha risada. Então, eu, a primeira temporada eu achei inteira e gostei. Então, aí, também, segunda, mas a segunda... Eu assim, já não consegui. É, complicated, né? E o Eternauta, hein? Nossa, menino, não, eu achei interessante, mas ela se arrasta um pouco mais do que poderia. Ela poderia ser mais ágil. Sim. Mas eu acho interessante a proposta. Ah, a proposta é, eu vi o primeiro episódio muito, querendo gostar muito, assim, mas eu não engajei. Eu abandonei. É porque ela tem várias propostas, né? Porque a primeira é o negócio da neve, de repente é barata gigante, e aí, sabe, vai mudando. Ela se perde nas propostas. Pois é, porque em 4 episódios eles fizeram 3 pontos diferentes. E eu acho ela bem feitinha, sim, né? Então, ainda mais sendo uma coisa latino-americana, então eu valorizo ainda mais. Apenas, né? Um rapaz. Que a gente ai, é gente. Isso, a gente é latino-americano. Latino. Sim. A temporada aí que eu sei que vocês têm críticas e tal, mas que eu tô muito rendido ainda, ninguém quer. Percy Jackson. Não, Deus é mais. Ninguém quer, né, nossa queridíssima. Sim, eu amei. Eu amei. Eu gostei com ressalvas. Eu pô, também gostei demais. Com ressalvas. Gostei com ressalvas, né? Achei que rodou muito pro mesmo lugar, mas tudo bem. Ai, gente, teve Desobedientes, né? Puta merda, meu. O que é esse? Esqueci. Da Toni Collette, doidinho. Toni Collette. Ai, vi um episódio só e larguei. Mais uma série. Maravilhosa. Collette, doidinha. Maravilhosa. Ela é a Desfém, eu achei incrível. Muito ruim. A Desfém eu gostei, porque pelo menos era uma boa personagem. A Toni Collette. E outra meninas. Maravilhosa também que teve que absolutamente ninguém viu foi Washington Black, né? Só você mesmo, amiga. Eu vi só o piloto. Eu vi 3 episódios, eu acho, e parei. Abandonei. Então nem você viu. Nem eu vi. Teve Refúgio Atômico que vocês gostaram, né? Olha aí, Farofinha. Farofinha maneira. Refúgio Atômico. Canceladíssima, né? Mas gostamos. Ah, e a gente aqui com saudade de pau, né? Saudades do pau. Refúgio Atômico que vocês gostaram aí por causa de pau, né? Vocês bem pauzudos. Amigo, mas pau valia. Mas valia uma série inteira? Pô, você viu o Olimpo. Você viu o Olimpo? Ah, amiga, para de ser doida que eu falei de Olimpo aqui e você confirmou. Amiga, não, peraí. Você viu o Olimpo inteira? Eu vi o livro inteiro, eu contei pra você. Cada coisa insalubre e depois falar da gente, gostar de pau. Eu sou maluca. Mas é porque o meu papel enquanto host desse podcast é abraçar o máximo possível pra proteger vocês das coisas. É verdade. Obrigada. Obrigada pela proteção. Ah, gente, quando eu lembro que a gente viu o trailer de Olimpo, falou assim: nossa, vai ser só putaria, só não sei o quê. E eles vieram com um plot de atleta geneticamente modificado. Falei, meu Deus. Eu fui. Ai, que ódio. Me entregue minha putaria, porra. É. Nossa, sabe uma grande decepção? Eu e o Vovó Vingança, né? Amo Vovó Vinga. Vovó Vingança. Nós vimos. Duas tumbas. Vovó morreu no fim, né? Morreu, se jogou, sim. Bichinha, se jogou com o pai da menina. Faleceu. Sabe uma decepção zona pra mim, que eu realmente achava que poderia ser bom? Tinha gostado muito da primeira temporada, por mais que fosse horrível. 9 Perfect Strangers, né? Nossa, a segunda temporada foi realmente... Eu não consegui terminar a temporada de todo mundo. Pois é. Eu também não consegui. Foi decepcionante. E tipo, o elenco era bom e tal, e quando você vê... Nossa, que ódio. Foi bem difícil. Eu não lembro se eu botei pra gente assistir A Garota Roubada, The Stolen Girl. Eu sei que eu vi ela toda. No Recuerdo. Eu não lembro se eu botei pra vocês assistirem. Também não lembro. Era a menina, a moça que deixa a filha passar uma noite na casa da amiguinha. E aí, quando ela descobre que a menina... Ah, sim. Tia. Que a mãe vai atrás das histórias, né? Isso. No fim, era a menina que roubou a criança porque tinha perdido uma filha pra ela, não era a história assim? Uhum. Essa é correndo atrás dela na floresta. Sim. Eu e Leózio vimos também a grande Jovens Milionários. Muito boa. Né? Essa não engana. Episódio do hospital icônico. Muito bom. E a grande personagem. Como era o seu sacrifício? Felipe e a menina que ele. Felipe, Carmen. Cadê? Carmen. Ai, gente, Carmen icônica. Ai, eu amo. Foi bem gostosinha de ver. Bem gostosinha. Teve também a gloriosa Alien Earth. Que ninguém. Porra, eu. Essa é a minha top 1 que eu fingi que eu ia ver. Porra, mas assim, eu não vi ninguém falando bem dessa série. Ninguém, ninguém. Bizarro, bizarro. Difícil, né? Mas sabe uma série que todo mundo curtiu muito? É Toile, né? Etoile. Ah, sim, a grande Etoile. A família Etoile tá com desrenovada. A família Etoile aí, ó, renovada. A Etoile foi disruptiva porque criou a desrenovação, né? É. Agora, pra mim, gente, a maior revolta de série ruim, péssima, podre, horrível, que as pessoas ficam cheirando o cu delas, dizendo que é maravilhoso, é Ruptura, Severance. É. Ruim demais a segunda temporada. Eu endosso. Podre. Você viu? Eu não vi, mas concordo com você. Não. Existe na segunda temporada. Mas o fã é tão chato que eu sonho. Sim. Eu não vi, mas eu concordo com você. Eu vi a primeira já com preguiça e a segunda fiquei com mais preguiça. Falei, eu não vou ficar aqui mais nunca na minha vida. E fui então, embora. Mas a primeira mesmo com preguiça, ela seguia alguma linha, né? A segunda é só vamos fazer cenas ridículas para as pessoas chorarem sangue e dizerem que tem conceito. Ah, eu tenho uma outra para perguntar para vocês. Qual é o sentimento que ficou depois? Monster... Ed Gein. Eu gostei. Eu gosto muito. Eu não vou falar que é o meu grande moço de 2025, mas gostei não. Muito enquanto assisti. É, mas é uma série honesta. É honesta. Eu gostei. A galera ainda tem problemas com essa série. O menino tá muito bom, né? Sim, ele tá muito bem. Assim, as maluquices que o Ryan Murphy faz, de meter outras coisas no meio, isso eu acho meio chato. Mas eu acho que num todo... O saldo é positivo. Uhum. Uhum. E o White Louros, hein? Não frequento. A grande temporada do Incesto, né? Que a gente ficou esperando. E aí só veio o bebê smoothie de proteína. Ah, eu não posso apenar. Não, é, mas enfim. Assim, me diverti. Uhum. Teve um episódio ou outro que eu achei muito, muito, muito chato lá no meio da temporada. Mas me diverti. Acho que eu me diverti mais comentando do que vendo. Uma boa série de comentar, né? Isso, exato. Ah, eu adoro esse plot. Eu acho que assim, foi melhor do que a primeira, porque eu ainda consegui ver, né? Que a primeira eu vi do começo, aí vi a pindola do marido de Cone Brito, falei, não, obrigado. Então... Mas eu falei pro Sato, Mike White vai estar na nova temporada do Survivor, ele já tá catando o perfil de cada um pra ele poder usar em White Lotus. Que vai ser na França, né? Uhum. É uma série que o Sasser adorou e que eu achei super chata. Foi aquela da menina que tá morrendo e quer transar. Ah, sim, morrendo pra mim, né? Daí foi sexo. Eu gostei do começo, eu lembro que eu gosto muito de Michelle, né? E eu achei que teve alguns momentos bons, a amiga, eu gosto muito. Mas eu fiquei me imaginando, vendo outro episódio daquilo, aí Sasser começou a falar que. Ela começava a fazer um monte de loucura com o cara, ele ficava enfiando coisa no cu do outro. Eu falei, não. Acho que não. Acho que não. Verdade. É isso mesmo. A gente também viu a série de Cone Brito com o Robert De Niro, né? Que ele ficava delirando, né? Ah, eu não vi. Esse aí eu não vi. Grande Zero Day, ruim, foi ruim. E do nada ele tava num ano diferente, né? Sabe, isso! Foi ruim demais. Não gostei, não. Teve coisa ruim. Teve a segunda temporada de Valtinhos, né, Sassi? É muito impactante também. Repetiram a primeira todinha. E teve de Vandinha também, né? Quartinha, né? Com Deus. Quartinha. Nossa, essa ficou muito com Deus. Não quero nunca mais assistir na minha vida. Nem eu. Chatíssimo. Grande quartinho. O Wednesday, né? Uhum. Wednesday. Grande Little Wednesday. Cartinha. Ai, que mais, gente, que vimos? Eu vi um instituto, né, que a Amanda pensou em engajar, mas depois desengajou. Uhum. Amo pensou em engajar. Foi verdade. Esqueci. Aí eu acabei vendo o instituto todo, assim como vi também toda Chad Powers, né? Não, essa eu nem tentei. E aí, Chad Powers. E eu vi esse final de semana uma série que eu achei muito boba, e depois eu descobri que tinha uma outra temporada que já tinha sido feita. Que é com aquele homem que faz o Mr. Bean, né? Uhum. E o nome da série é Homem versus Bebê. São 4 episódios de 20 minutos. Ah. 4 episódios de 20 minutos. Cara, eu acabei me divertindo um bocado com essa série. Porque ela é super despretensiosa, né? Ele, não é no caso, ele não tá fazendo o Mr. Bean. Mas ele é um cara que tá aposentado e tal. E no passado ele trabalhava como... Era meio que um governanto de casas de luxo, né? E aí ele tem que... Ele aceita um trabalho de ficar cuidando de uma casa no Natal, enquanto pra poder ganhar dinheiro pra filha dele ir pra faculdade. Só que aí ele tá trabalhando numa escola. E aí tá tendo uma peça de Natal. E aí eles deixam uma criança no presépio. E aí a criança não tem pai nem mãe. Aí ele tem que cuidar da criança enquanto ele cuida das coisas no Natal. Assim... É uma bobeirinha, mas eu me diverti muito com essa série. E aí eu vi que tem uma outra temporada que foi em 2020, chamada Homem versus Abelha, que é o mesmo personagem. Aí eu falei, ah, legal, talvez um dia eu veja, né? Por enquanto não. Homem versus Bi. Mas essa do Homem versus Bebê eu achei bem legal. E assim, serem 4 episódios de 20 minutos me pegou muito. Né? Porque afinal, sim, em 80 minutos estava tudo resolvido. E menos de um filme estava resolvido. Então, a história. É, eu acho que esse aí eu vou ver também. Que é curtinho, assim, acho que eu vou ver. E é de Natal, né? Faz parte, faz sentido. Exato. É de Natal. Vai ser melhor do que vários filmes que a gente viu esse ano, hein? Ainda também não é tão difícil, né? Pois é. Só o que eu digo pra você. Eu lembrei também que a gente viu aquele documentário do assassinato do ator Rafael Miguel. Verdade. Né? E aí tivemos aí a nossa cota também de documentários, Sim, vimos Rafael Miguel, vimos Eloá. Vimos Eloá, exato. Eu vi também a da outra menina de... Como é que é? A Natália, também vi esse ano. Grace. Mas eu vi esse ano. Né? Vimos alguns. Vimos Aeroporto Área Restrita. Opa! Porra, vi tudo, né? Todas as temporadas. Eu que vi. Aeroporto Área Restrita, né, meus amigos? Esse grande esquema de pirâmide, né? Foi. Desculpa, gente. Desculpa, Gretchen. E aí eu quero fazer menção honrosa também a Marvel Zombies. Porque eu vi... Marvel Zombies, você viu, gostou. Grata surpresa, sim. Grata surpresa. Gostou bastante. Arrasou. Vamos então fazer nosso top de séries e sériezinhas? Vamos. Vocês querem saber uma notícia bombástica aqui que eu acabei de ver? O quê? Que parece que Russo de Heated Rivalry e o outro jogador de rock do outro episódio estão together na vida real. Eu amo! Estão desfilando por aí, se agarrando, se pegando a mãozinha. Podiam vazar, se é podiam, né, menino? Queria muito. Foram uma premiere juntos, ficaram de mãozinha. Eu amo que eles falam nas entrevistas assim, ah, não vou comentar minha sexualidade, é um monte de bichona risonha. Não precisa, né? Afeminada. Hétero, sim. Hétero flex, né? Só se pegou, né? Agora a moda é hétero flex. Né? Uhum. Hétero flex é o momento. Né? É isso. É só dançar. Uhum. Dança. É só dançar, entre na onda. Mas olha, eu fiz isso de reality e de série, tá? E adoro, perfeito. Vou começar com realities, então, pode ser? Pode. Top 5 realities bons. Australian Survival, icônico. Sim. Battle Camp, Building the Bands, Drag Race Legion Royale e Drag Race Brasil 2, pra poder dar aquela ajuda, né? A Greg Queen. Já que falei tão mal do Wagner Moura. Exato. Aí os ruins são Drag Race Season 17, né, o americano. Drag Race All Stars 10, Drag Race UK 7 The Traitors US, Season 3 e terceira metade, que puta que pariu. Eu não falaria mal nunca de terceira metade. Falaria, não. E aí as séries eu coloquei aqui, boas séries, Máscaras de Oxigênio, Norte do Norte, A História da Minha Família, Adolescência e Mentirosos. Porém, deixei uma menção honrosa aqui pra Stranger Things, né, que vamos ver se vai acabar bem. Ninguém Quer, Chokichi, Psica e Four Seasons. E as ruins, Ruptura, The White Lotus, Desobedientes, All Fair e Etoy. Mas também, ó, o Aclamação da Poesia, né? Namorada Ideal e Tremembé. Grandes farofas. Porra. Adoro. E Beleza Fatal. Beleza Fatal, sim. Aqui é novela, né? É. Juraram. Na Season 2 vai virar série. Nation. Ó, vamos lá. Peraí, deixa eu pegar aqui minha lista. Que eu tá. Fiz, tem várias. Tá aqui. Tem várias. Deixa eu pegar aqui. Não, não, ó. Adolescência. Beleza Fatal. Coloquei mesmo sendo novela. Rex. Máscaras de Oxigênio. Overcompensating. Psica. Stranger Things. Que vai ser boa. The Girlfriend, porque é uma farofa maravilhosa. Vai ser boa. Handmaid's Tale. Essa temporada que eu. Olha aí! Quem diria, né? Olha. E Mentirosos. Minhas faves. E? Lacrou, amiga. Mentirosos. E acho que você odiou. Não, não coloquei. Não fiz assim. Ah, coisa do ódio. Que em 2026 eu vou ser uma nova mulher, né? Ódio. Menos amarga, né? É. Eu já comecei chorando por causa de blogueirinha e madrinha, né? É verdade. Aliás, um destaque da Corrida das Blogueiras, hein? Afinal, Corrida das Blogueiras, que começou uma bela bomba. Pois é, o pior, melhor reality do ano. Corrida das Blogueiras. Porque afinal a gente tá com vários botões em mente só pra um deles, né? E amiguchas, bora lá, chá. É isso aí. E amigas, como é que vocês estão? E aí, como é que vocês estão, cara? Ah, meu Deus do céu. E você, Amandu? E você, Leozinho? Ô, Manducho, sei lá, tô confuso. Sou eu. Eu não fiz uma lista, né? Porque eu sou essa pessoa que esquece as coisas. Mas eu vou fazer as menções honrosas, tá? Das que eu gostei, acho que... Máscaras de Oxigênio, foi uma das que eu mais gostei. Quatro Estações também. Estúdio, eu gostei bastante também. Uhum. E Mentirosos. Acho que essas aí já... Bora, Mentirosa rapadurizou. Sim, favoritei. Não só pela história, que eu achei interessante, mas pelo nosso hype da série. Eu gostei muito de comentar também. A série boa de comentar. E as que eu menos gostei, acho que Adults foi uma das piores que eu já vi na minha vida inteira. Esse ano. Foi muito ruim. Deixa eu pensar aqui. Uma outra que eu posso ter odiado muito. Vou deixar a Doutor carregar esse troféu aí sozinho. Porque realmente foi uma parada que eu achei bizarramente horrorosa. Marcelo vai fazer um textão pra você, hein? Passa aí. Vou botar Etoile também, que é chata para um caralho. Do nada, Etoile tava quieta. Vai tomar de graça. Vai tomar. Boba, só pra ficar esperta. Exato. Eu amo. E você, Sassi? Então, gente, minhas séries favoritas dessa temporada, né? Sem ordem de preferência, apenas aqui irei jogando. A terceira temporada de Secret Life of Mormon Wives, né? Muito boa. Uma assistida à televisão esse ano. Vou botar Boots, eu também gostei bastante, tá? Mas você prefere do que Horse? Sim. Slow Horse também, gostei bastante. Ah, não temporada. Vi. Australian Survivor, valeu muito. Que isso, hein? Conquistou. Valeu muito. The Handmaid's Tale, temporada final, que também foi um grande sucesso, né? A redenção de junho. Era uma bosta. A redenção de junho. E Hex, né? A quarta temporada, que foi também a minha temporada favorita de série. E Dimensão Honrosa, eu coloco Bem-vindos a Derry, The Pitch, Pluribus, A Diplomata, né? Ninguém Quer e A Namorada Ideal. Que tá isso? Gente. É isso. E piores séries do ano. Puta Triste. Amigo, você não pode falar isso, é só você que assiste essa série. Exato, tá perdendo a única audiência que a série tem agora. Puta Triste, Reencarne, também foi horrível. Ah, não gostou da sua série? Nem um pouco. Nine Perfect Strangers, foi horrível também. Foi muito, muito, muito ruim demais da conta. Ai, fiquei até sem fôlego. A segunda temporada de Perfil Falso, que foi ridícula. Nossa, ruim demais. Tinha até esquecido. Ridícula. Assim como também, sem motivo nenhum, fizeram uma segunda temporada de Depois do Acidente, que também é pavorosa, né? Eu assisti também. Então, foi, assim, complicated demais pra mim. Olimpo, né? Uma grande decepção. Fiquei, assim... É. Né? Traumatizado. Eu também. Quando eu vi o primeiro episódio, eu fiquei traumatizada já. Fiquei traumatizado. E também Zero Day. Né? Zero Day também foi bem ruim. Nossa. Bem ruim. Eu esqueci de falar, de fazer uma menção honrosa, não de faves, mas de série boa que eu comecei esse ano. Que, na verdade, ela começou esse ano. Foi 911 Nashville, né? 911 Nashville. Eu vou sozinha, né? É, acho que é a única procedural que eu vejo. E estou achando bem legal. Estou em dia? Não, mas estou achando bem legal. Mas vai estar, amiga. Vou estar. E vai ter crossover, hein? Olha aí. Graças a Deus. Arizona. É. Que? Arizona vai ficar sem braço agora, né? Ai, coitada. Ela vai perdendo as partes do corpo e vai virar tipo um exódio. Hoje sem perna, vai ficar sem braço. Meu Deus do céu, deixa essa atriz em paz. Ai, ai. Vamos então para a última leitura de comentários do ano? Vamos. Opa. Edição aí 482, né? Tivemos aí O Segredo de Papai Noel, Quer Brincar de Grace Darling, né? Um Natal Surreal, só coisas boas, só que não. Começando aqui com Gabi Fernandes dizendo... Acho que ela mandou dois, deixa eu dar uma olhada aqui, que aí eu já junto os dois números. Sim, ela botou aqui. Gente, iniciando o programa agora para arrumar o almoço da semana nos potinhos. E teria dado tempo de fazer tudo, afinal são 3 horas e 46. Volto para comentar. E aí ela tá aqui, ó. Olá, logados! Olá! Olá! Aproveito que esse comentário vai ser lido no último programa do ano pra reafirmar o quanto vocês nos fazem bem. O ano de 2025 não foi fácil, mas independente do que a semana me reservaria, ter vocês deixa a semana sempre mais leve. Fofíssimos. Espero toda a longevidade possível para vocês, a amizade de vocês e o podcast. Além disso, fiquem ricos para viver fazendo só por podcast. Por favor. É o que mais queremos, né? Fico aqui só com uma dúvida. Teremos live de verão? Beijos, abraços e boas festas. E aí? Fica ligadinha aqui, Gabi, que a seguir teremos cenas dos próximos capítulos. Próximo comentário de Dani Araújo, né, nossa mãe aqui, né, do elenco, dizendo... Oi! Oi! Primeiro, eu queria dizer que nós nunca ficaremos com a boca mole. E segundo, cada um na sua casa. Deus me livre, já tenho que lavar a louça obrigada na minha casa. Eu em que vou na casa de Mariana e Alice pra lavar. Pura ilusão. A melhor parte da pauta foi vocês comentando ilhados com a sogra. Amei. Quanto a CCXP, vocês me deram um misto de que eu queria ter ido e obrigada por ter ficado em casa. De nada. Enfim. Os maiores influenciadores ainda. De CCXP, vocês. É por isso que a gente não ganha os ingressos pra ele. Não corta. Talvez, né? Enfim, beijos. Zanon, eu e a Alice fomos na turnê das guerreiras do K-pop da Shopee e cantamos. Beijos. Ai, beijos, Dani. Beijos. Próximo comentário de Agro Linhares, dizendo: meus lindos, ui, vim dizer pra vocês que vocês foram os mais ouvidos do meu ano. Quero agradecer o empenho e as resenhas feitas por vocês, porque não vejo nada da pauta, mas opino com as pessoas com a certeza de um crítico. Eu amo. Quero um dia vencer na vida e fazer igual a Serena e o Sasser e ir para São Paulo. Brincadeira, amo meu Nordeste. Desejo um feliz Natal com um delicioso peruzão suculento pra gente. Ai, e um gente. Ano novo incrível e cheio de amor, luz e paz pra todos. Ai, que Deus escute isso e retribui muito peru pra nós. Pra mim passar, você que tá solteiro, pra Amanda e pra Léo, deixa chega aí. Salivou, né, amigo? Ele ficou igual o Pennywise quando vai comer as crianças. Nossa, tô só o Pennywise, agora eu vou falar isso. Quando eu tiver sedento, tô só o Pennywise. Próximo comentário de Thaís Garcês, dizendo: passando para desejar um feliz Natal para vocês. Que 2026 seja incrível para todos. E que mais uma vez vocês estejam no primeiro lugar da minha retrospectiva. Carinha apaixonada. Tá espetacular. Minha promessa de ano. Minha promessa de ano novo é tentar assistir todas as séries e comentar mais aqui. Porque a promessa de emagrecer eu falho todo ano. Ah, isso todos nós, amigo. Todos nós. Fica tranquilo. Beijos, adoro vocês. Beijos, Thaís. Beijos. Obrigada. Beijo, Thaís. Próximo comentário de Gabriele Yuki, dizendo: licença pra eu passar pano para Percy Jackson. O Tyson é um ciclope, então ele tem que ser grandão mesmo, já que adulto tem que ser um gigante. O irmão que o Percy vai atrás no livro 4, se não me engano. O primeiro filme é divertido, o segundo é pavoroso, chega a ser ofensivo. Acho que vale a pena continuar assistindo, mas eu sou seguidora do esquema de pirâmide do Rick Riordan. Então já sabem, é isso, Gabriel. Mas, amigo, eu também sou. Eu já li acho que umas 4 ou 5 sagas dele. Deve ter lido uns 15 livros do cara. Eu li duas sagas. Que leitura. Mas, difícil essa série. Tô assistindo aqui numa má vontade. Eu parei mesmo. A leitura. Eu nem comecei. Qualquer coisa eu volto pro último pra ver, Thalia. Próximo comentário de Giancarlo Coldibelli, também aparece aqui de vez em quando. Giancarlo, esposito. Morrendo de rir com cada. Feia, hein? Soltado pelo Sasser em cada participante do Drag Race. Que ódio! Tudo kit. Beijo, amo vocês. Ah, todas kit. Kit horrorosa com aquela peruquinha naquele vídeo. Ai, respeito a vencedora. Vencedora de tacadeira. Por dó, né? Dona da cadeia. Por talento médio, por carisma, madrinha, madrinha. Por dó, kit. Kit. Puta, kit. Próximo comentário de Nídia. Tá? Dizendo: Nídia, na correria, não deu tempo de comentar o episódio passado, que finalmente eu havia assistido algo da pauta. Gostei muito da primeira parte da última temporada de Stranger Things. Estou com boas expectativas pro encerramento. Será que tem coragem de matar alguém importante? Vocês sempre comentam da Kelly Clarkson. Já foram em algum show dela? Fui no show dela aqui no Brasil em 2012. A voz da mulher é surreal. Amiga, em 2012 ainda não tinha dinheiro pra ir no show. Em 2012 eu ainda tinha 15 anos. Eu não tinha dinheiro, né, amiga? Mas se Deus quiser, e se a Kelly Clarkson também, ela vai tentar fazer alguma coisa na Europa pra eu poder ir, porque nos Estados Unidos eu não posso, porque eu não tenho visto. Queria ir no Eras Tour dela. Então, talvez assim, fazer a Nights Only em, sei lá, em Berlim, Praga. Eu vou. Eu vendo meu rim e vou. Olha aí. Né? Vou conversar com ela. Manda um zap. Agora eu queria abrir um questionamento pra vocês a partir do comentário. Vocês acham, assim, estritamente necessário, muito preciso disso, matar um principal em Stranger Things? Não. É que eles estão prometendo, né, essa morte, né? É que eu vejo as pessoas comentando aí sempre, ai, não sinto senso de perigo, não sei o que, pelo mata principal. Gente. Gente, mas eu acho que a série não é isso. Não é Lost, né? Não é. Precisa não. Não é Lost. Eu amo, não é Lost. É porque matou Barbie na primeira temporada, eles acham que agora tem que matar alguém importante. Como se Barbie fosse importante. Né? Pois é, Barbie não era nada. Exato, Barbie não era ninguém. Depois virou filme, mas. Né? Que heresia. Pois é. Próximo comentário de Sofires. Oi, amados! Oi! Como o Sasser disse que é o último com pauta quente, eu aproveito para desejar um Feliz Natal para vocês e quem for da sua família. Um próximo ano novo. Que tenhamos um 2026 excelente, com muitos logs, tá? Rapadura Cast, me conte uma fofoca, e vocês são meus podcasts semanais. Os dois primeiros eu assino VIP. Agora falta vocês providenciarem um Orelo para membros. Olha aí. Sabe, ano que vem, vem. Olha aí. Obrigada por me alegrar. Isso vou deixar na mão de Amanda, para Amanda resolver. Opa, endereçou, hein? Entendeu? Deixar para Amanda resolver. Aí questão. Amanda joga na mão de Cristiano. É, é ruim, hein? Ah, você, ah, mas vocês se preparem, preparem os bolsos, hein? Para facilitar, a conta no Orelo já tá até criada. Olha aí. Conta no Orelo já está criada. Obrigada por me alegrarem toda semana. Beijos, coração, cara apaixonada, champanhe estourando, festa e beijinho. Eita. Beijo, Sofires! Uhum. Beijo, gatinho. Feliz Natal. Próximo comentário de Bia Buzo. Bia Buzo é nova nos comentários. Olha! Exato. Último programa e comentários novos. Ela dizendo... Primeira vez comentando no meu podcast obrigada. Emina. Vocês são minha companhia nas segundas-feiras no presencial. E quando o episódio é mais longo, ainda me acompanham na volta pra casa. Que leva quase 3 horas no transporte público. Garota, coitada. O tempo passa tão rápido que eu nem percebo. Coração apaixonado. Amo demais esse podcast. E não é à toa que foi meu top 1 na retrospectiva do Spotify. Ah, eu amo. Muitas vezes nem vi nada da pauta, mas adoro ouvir as indicações. Ou não. Continuem com esse trabalho incrível. Beijo. Beijo, Bia. Obrigada. Amiga, ver coisa da pauta é uma coisa que o público do Logado não faz, né? Então, assim... então eu ia perguntar, será que tem alguém que ouve a gente que vê as coisas da pauta? Eu acho difícil. Eu acho que é toda a lore das irmãs, né? É minha irmã. Das irmãs de pau. Eu amo as irmãs de pau do Logado. Próximo comentário do nosso jurídico, né, Mari Barbosa, dizendo: oi, meus amores! Amo o bloco de amenidades com listinhas. Esse outro filme de Natal que elogiaram, vou tentar assistir. Ah, inclusive, vou fazer uma listinha antes do fim do ano, vou procurar aqui enquanto. Próximo comentário de Dan Leite, dizendo: fala, Logaders! Fala, Dan! Fala aí! Da pauta, eu só vi Ilhados com a Sogra. Pra mim, foi a melhor temporada. Inclusive, teve a reunião, né, Zanon? Nossa, que a gente passou nervoso com a amiga da Amanda. Exato. Ai, gente, tirei uma foto com Mônica, do nada. Amiga, como é que chegou essa aproximação em Mônica? Amiga, eu fui pra formatura do meu sobrinho. E aí, cheguei lá, a minha sobrinha falou assim, eu te falei que a Mônica do Ilhados com a Sogra, ela é diretora da escola do meu sobrinho? Ou do meu filho? Eu falei... Oi? Ela tá aí, quer tirar uma foto com ela? Agora. Aí eu fui lá. Aí eu falei, ai, tô morrendo de vergonha. Ela, não, que isso? Não tem que ter vergonha, não. Que isso? Imagina. Ela lançou essa pra você? Como se ela fosse uma grande celebridade. Famosíssima, né? Exatamente, é. Quase que eu falei, você sabe quem sou eu? Sou o podcast do Logado. Falei mal de você, horrores, né? Falei muito mal de você, você não tá nem, faz nem ideia. Aí o resto eu tava lá também, mas eu falei, ah, não. Chega. O resto aí da família dela. Família? É, aí eu falei, não vou tirar foto com mais ninguém, não. Só não chega o resto do elenco do Ilhado. Não, ah, não. Amiga, você precisava ter tirado foto com o resto da família, pelo amor de Olha. Deus. Não, mas depois eu... Nossa, depois eu conto, capa desse podcast, porra. Depois eu conto mais coisas sobre a família fora, em off. Mas tava todo mundo lá. Se tivesse o Orelha aí, é, o Orelha, ó. Olha aí. Vai ser no... Ai, eu amo. Vou contar amo no Orelha. Tudo. Tá aqui. Principalmente a Dona Mônica. Olha aí. Olha aí. Odeio todos, principalmente a Dona Mônica. Minha amiga, gente. Não fala mal dela não, hein. Manda uma beça da Amanda. E aí, vamos. E tenho certeza que Carelli vai chamar a sogra do Roxo pra fazenda. Anotem, beijos. Lógico, ela tem cara, né, gente? E ela é nova, né? Uhum. Ai, ai, gente do céu. Eu amei muito. O que mais a gente tem aqui? Próximo comentário de Isabela Thaís. Isabela Thaís também é nova, hein? Também Isabela é. Também é nova. Dizendo, e vamos de arrumação na casa ao som do meu podcast favorito. Aí. É isso, a gente ajuda nas faxinas tudo. Sim, faxina. Faxina? Faxina. Ah, faxina. próximo comentário de Vini Castro, ai, né? Vizinho de Leózio, em Brasília. Falando, senhoras e senhores, voltamos à programação normal. Com um programa de quase 4 horas de duração. Que RuPaula seja louvada. Além disso, 1h30 de notícias e amenidades. Aleluia! Tô amando os filmes natalinos. Vou entrar de férias e vou poder ver o backlog. Sobre Percy Jackson é complicado, os meninos enormes. Feliz Jingle Bells, meus amores, vocês são tudo. Tudo. Obrigado, menino Vini. Tá? E último comentário aqui de Glorioso OEA dizendo: não me importei muito com Stranger Things. Pra mim, o Will sabia há tempos que tava no ponto de vista dos bichos. Não entendi a comoção. Será que sonhei isso? Pode ser. Sim. Talvez sim, amigo. Não, saber, ele meio que sabia, ele tava entendendo o que, que ele tinha. Eu entendi isso, né? Exatamente. Bom. Viado doido, né? Ai, amiga, essa hora, né? Já tava batendo pino. Última semana, útil do ano. Ih, não tem pedra sobre pedras. Menino, eu ia fazer uma listinha aqui, mas eu vi que como eu, é pago o post, não tem como ver a lista. Ah, então só no Orelha. É isso, gente. Apenas. Gente, não tem como. Mas, então, vamos para os nossos últimos merchans e despedidas, né, menino? Aquele merchans e despedidas aí especial do ano, né? Então, quero começar com a maior adição que nós tivemos na história desse podcast. Entrou, prometeu, entregou, abrilhantou, né? Trouxe novos ouvintes, trouxe charme, trouxe carisma, trouxe gostosura. Trouxe ou tudo. Seja, a madrinha desse podcast. A madrinha desse podcast. Vai ter gorda. Vai ter gorda, sim. Mas é, cara, redes sociais, estamos aí, Mandy Aguiar, mesmo lugar de sempre. Não, garota, não é isso não, é a mensagem de final de ano pros ouvintes. Calma, jogo, eu tô precisando mexer em despedida primeiro, calma. É, ué. Tá agressivo, cara, né? Agressivo, mas aí, depois, sabe, das minhas mexas e despedidas, e de dizer das mesmas coisas de sempre, que eu tô aí no sede, que não sai nunca, e aí... Saiu, menina! Saiu aonde? Que eu não vi, que eu não fui marcada. Saiu um. Não sei se tem você, mas saiu um. Tem. É, enfim, bom, eu amei muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito ter entrado pro Elenco do Logado. Eu cavei muito essa oportunidade, então se eu tô aqui foi porque eu mereci e enchi o saco do Sacer. Mas foi muito bom, assim, 2025 foi um ano muito complicado pra mim. E tá aqui com vocês também, gravando. Vocês ficam falando, ah, é porque vocês me acompanham. É porque... Gente, a terapia é de lá pra cá e daqui pra lá. Então, também foi muito importante pra mim estar com vocês aqui, falando besteira e conversando sobre coisas aleatórias. Em momentos em que eu precisava muito fazer esse tipo de coisa e saber que eu tinha essa segurança desse horário de estar aqui com vocês. Era uma âncora também pra mim. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Espero que 2026 seja mais incrível ainda. E que a gente fique milionário de uma vez pra viver de gravar podcast, que a gente adora fazer. infelizmente não dá pra fazer mais que a vida capitalista tá aí, né? E a gente tem que trabalhar. Mas é isso. Obrigada, ótimo, ótimo Natal pra vocês, com suas famílias. Boas entradas também. Enfim, muita prosperidade. Um ciclo novo incrível. Para os meus amigos participantes aqui, óbvio, amo vocês. E também para os nossos ouvintes. E fiquem com a gente, espalhem a palavra, sabe? Fala com seus amigos, seus alunos, seus colegas de trabalho. E, enfim, e agreguem aqui com a gente também. Comentem mais. É isso. Agregue. Ó. A Greg, Greg Queen. A Greg Queen. Suzy Brasil. Eu tenho uma informação aqui, breaking news, que saiu aqui enquanto a gente estava gravando. Que Mira Ruiz e Fabi Bang foram confirmadas como Fionas em Shrek. Meu Deus! Amo, as duas vão ser Fionas? Eu amo. As duas vão ser Fionas. Coitada essa Mira Ruiz, né? Fabi confirmadas no logado elenco fixo. É, pois é. Mas vai ser Fiona uma verde e outra normal, ou as duas vão se... Amiga, eu acho que as duas vão revezar o papel. É, eu também acho. Mas assim, coitado de Mira, né, gente, que não larga de ser verde nunca. Mais uma temporada. Já pra aproveitar a maquiagem. Sim. O que sobrou, olha, né? Olha aí. Não vão ficar desempregadas, né? Vão dividir o papel de Fiona. Essa notícia saiu agora, dia 18, no finalzinho. Não, eu abri semana. Agora o Instagram, foi a primeira coisa que apareceu pra mim. Olha, só pra ver. Então dê a informação antes. E você, Marcinho Zanon, meu querido do meu coração. Ai, gente, 2025, né? O que falar desse ano? Eu acho que pra mim foi um ano bem parado mesmo. Depois de um ano de 2024, que foi bem turbulento, como os meus amigos sabem. Esse ano foi um ano bem parado, de muitas reflexões. E nenhuma ação, né? Você para. Mas assim, né, menino? Escrevi um livro, né? Não. Olha aí. Só escrevi, não revisei nada? Não, mas pelo menos tá lá, né? Verdade. Milhões de palavras escritas. Mas é o que eu já falei, eu acho que eu falei... Não sei se foi aqui ou se foi num SED que a gente gravou aí de Eduardo Sasser. É, essa formação do logado, até então, minha favorita... E... É, com Maíra e Fabi você ainda é melhor, né? É o verde, né, menina? Que não aguento mais passar na cara. E assim, me dá muito gosto de assistir as coisas, comentar no grupo e a gente comentar aqui. Eu acho que a gente teve uma química muito legal. Uma química, né? Quem fala isso, né? 2025. A gente teve um entrosamento bem bom, né? Entre nós, assim, entre nós, entre tempo, entre montanhas. E aí, acho que a nossa cretinice aumentou de nível com a adição de Amanda aqui, né? Então, isso foi muito bom. Ela tirou o pior de nós. Então... então, é só agradecer, gente, a amizade que a gente tem, que a gente fortaleceu e a gente... Se viu pessoalmente, e é a mesma coisa pessoalmente, muito engraçado isso, como se a gente fosse vizinho, morasse próximo, saísse junto, porque foi uma dinâmica muito legal, assim, nós quatro juntos. E os agregados que estavam ao redor, né, que apareciam... Agregados! Mas foi muito bom, e aí espero por mais anos a gente continuar fazendo isso aqui e... Reclamando de coisa ruim, reclamando de coisa boa que podia ser ruim. E reclamando mesmo, né? Mas falei, 2026 eu vou ser menos amarga. Mentira, não vou. Mas aí, só agradecer, gratidão, gratiluz a todo mundo que escutou, que parou, que comentou, que vai lá no Instagram, conversa com a gente, fala alguma coisa ou outra, assim, das coisas. E... 2026 é o nosso ano, né? Todo ano falo, nosso ano vai ser 2026 também, né? Eu falei, não vejo a hora de virar o ano pra me dar aquela falsa sensação de recomeço no começo do ano, né? Falei, agora minha vida vai mudar. Ai, que triste. É, gente, mas é meu último ano antes 200, né? Então, preciso... Ih, verdade. Que eu sou a mais jovem desse grupo, não, né? Eu não posso dizer isso, né? Eu sou a mais jovem desse grupo, como sempre digo. E é isso. Um beijo a todos. Palhaça. Feliz Natal. Um ano novo lindo pra vocês, pra família de vocês. É, um próximo ano novo. Nem um próximo novo, né? E que Mira Ruiz pare de se pintar de verde, né? Amém, tadinho. Ah, pobre, vai passar mais um ano se pintando, né, gente? Porra. Coitada. Coitada nada, tá ganhando dinheiro. 8 mil reais. 8 mil reais, né? Agora promoção, 9 mil reais. Ai, ai. E você, meu muso inspirador, meu reizinho, Léo Oliveira? Ah, apesar de não poder, vou fazer o merchan aqui do SED, né, gente? Tá proibido, né? Não sei se você sabe. Exato. Garoto, não é isso, não! Tivemos aí o primeiro SED com Camis e Barbieri, né? E Edu Sasser, Felipe, Sidney. Camis e Barbieri, é ótimo. É... um programa bem divertido, assim, que a gente falou de receita de sopa, as hashtags do Blue Sky, que a gente sempre faz o Sasser repetir, então muitos assuntos variados lá no meio dos casos. Teremos uma segunda parte, e eu ainda não sei se o editor vai entregar ou não vai entregar a tempo, mas ou vai ser o último programa do ano ou vai ser o primeiro do próximo, né? O programa de Eduardo Sasser, Vida e Obra, esse grande ícone aí. Nos emocionou muito em quase 4 horinhas de gravação. Então vocês mal perdem por esperar. E assim, como eu já falo muito Sasser Zanon normalmente, eu quero pegar minha mensagem de fim de ano para realmente agradecer a presença de Mandy Aguiar entre nós. Acho que foi... não que a gente tivesse cansado, estalfado, nada assim, mas eu acho que foi muito bem-vinda a adição dela, foi algo que a gente precisava. Essa presença feminina, feminista, né? Tá aí apoiando a Angela Diniz sempre. Poxa, como assim, feminina? Você tá me chamando de desfém? Jamais. E eu acho que, assim, de fato, a gente, né, em quatro aqui, nossa conversa de quatro, rendeu dinâmicas muito diferentes. E eu acho que a gente conseguiu se divertir ainda mais, conseguiu se apoiar. A nossa pré-gravação era sempre um deleite, assim, realmente uma pena vocês não poderem ouvir, né? Quem sabe aí com... ainda não. Com a instituição do Aurelo, né? Posso rolar. E acho que o Zanon falou isso, 2025 foi um ano calmo, graças a Deus, né? Eu acho que tava... ainda bem, né? Porque mesmo. Ano passado também pra você foi complicado também. Pois é, menino. E aí, assim, em relação à escrita, ainda foi um ano que eu gostaria que tivesse sido um pouco mais produtivo, mas, assim, eu gostei muito, acho que eu evoluí aspectos da minha escrita que eu tava precisando há um tempo. Então, 2026 aí, com essa falsa sensação de recomeço, vem aí muitos lançamentos, ou pelo menos promessas deles, né? Peço aos meus leitores paciência. A vida é tão rara, né? Então, e aí sempre agradecer aos meninos por, né? Por mais um ano da gente conseguir se ver, da gente conseguir se falar bastante, da gente conseguir fazer saídas mirabolantes e fazer karaokês mesmo que eles odeiem, né, pra cantar juntos. Eduardo Sasser proibiu o karaokê. Pois é, falou, chega de karaokê, stop. Então, muito obrigado a todos os ouvintes também por sempre nos acompanhar, sempre nos marcar lá nas retrospectivas. Pelos comentários que a gente recebeu, bastante comentário, muito legal, muita gente nova, muita gente que tá sempre com a gente. Ficamos muito felizes com essa ressurreição aí, né, da interação entre nós. Então, feliz Natal pra vocês, próximo ano novo, né, e vamos passar pro próximo. Próximo ano novo é muito bom. Próximo ano novo. Não, eu só queria. Eu posso fazer um disclaimer, né? Como a série. Um adendo. Um adendo, né? Leonardo falou de escrita, mas eu vou ter que dar um spoiler aqui, mesmo que se ele não deixar, eu vou falar. Ele escreveu um continho, menino, que é muito bom, fiquei viciado, ele tem que pôr isso no mundo. Ah, quem sabe um dia, né? É muito bom mesmo, galera. Olha aí, eu não li. Nem eu. Não recebi na minha mesa. Não chegou pra gente. É que o Léo só manda pra quem lê realmente, né? Porque... Ai. Agora eu tenho onde ler. Oh, é verdade. Agora eu tenho onde ler. Então, menino, vamos aí, antes de eu, né, dispensar vocês, agenda para os próximos meses. Então... Vou dar agenda para os próximos meses. Calma, garoto, não é isso não, você tem que dar sua mensagem. Não é isso não. Tá fugindo da pauta. Então, em janeiro, teremos 3 episódios especiais de The Sacer Show está de volta. O quê? Em janeiro teremos 3 episódios, tá? Um desses episódios já está definido, né? Já está definido. Teremos a participação de Amanda Nudes e Doutora Luciana Santos. Eita! Eita! Ela ainda não sabe, mas será avisada. Amo. Ela tá sendo avisada quando ela estiver escutando isso aqui, né? Vai ser pra glorificar? De pé. Sim, pra glorificar. Amo, amo muito. Tá? Teremos 3 episódios especiais a partir de 11 de janeiro, tá? 11 de janeiro, 18 de janeiro, 25 de janeiro. 3 episódios especiais aí de Sacer Show teremos, tá bom? Um dos episódios é esse, os outros dois ainda, né? Vamos definir aí como será. Vai ter sobre as lives... É, Leonardo, você foi convidado? Porque eu não fui também, né? A gente faz o nosso. É, mas não é pra todo mundo não, gente. É bagunça isso aqui, não. Eita. Calma aí. O nosso vai chamar Lesa Show. Então tá, ó. Vocês estão aí? Então teremos um The Sacer Show especial pra falar do final de Stranger Things. Se foi bom, olha, olha aí, ai, nem vou precisar botar e aí vai todo mundo trabalhar. Vai todo mundo trabalhar, tá? Deixa eu preparar. Então, tá bom. Sobre lives esse ano. Eu não vou garantir nada, tá, gente? Realmente não vou. Como a gente vai ter programas gravados em janeiro, então fica um pouco apertado por causa do mês, assim. Então eu não vou prometer lives. Mas se rolar, fica ligado nas nossas redes sociais, que eu aviso lá e a gente faz uma livezinha, joga uns jogos, coisa que o Zanon adora. A gente joga lá o rolo entrando, né, gente? Ai, saudades, gente. Saudades, saudades. 2026, gente, vai vir, hein? Eu topo ou não topa? Então, fiquem preparados. E a gente volta com os logadinhos ao vivo, real, oficial, em 15 de fevereiro. Ao vivo. Quando? 15 de fevereiro? 15 de fevereiro, tá bom? A gente volta com o logadinho 15 de fevereiro aí. Voltaríamos antes, né? Mas meu elenco tem atividades, festas, essas coisas. Então vai ser minha pré-party dos 40, né? Exatamente, sua pré-party dos 40. My party, I cry né? Então, a princípio, a gente volta em 15 de fevereiro. Pode ser que a gente volte antes? Pode ser. Eu aviso vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas a gente ou o público? Não, aviso vocês e o público, né? Também. Amiga, a gente é a última a saber agora, eu tô achando. Né? Vou fazer drama. Aviso vocês e o público, né? Mas a princípio, a gente volta 15 de fevereiro, tá bom? Uhum. Então, stay tuned aí. Aguardem bastante. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos incríveis, né? Eu já me declarei pra eles no meu programa que eu gravei no SED, então você vai ouvir também. Mas acho que é sempre bom elogiar, né? Assim como o Leózio e o Isa não falaram, realmente a chegada da Mandy esse ano foi uma coisa revigorante pro programa. Foi uma coisa muito gostosa, né? Diria mais refrescante, Refrescante, né? Eu e a Amanda, a gente já tava se aproximando mais há algum tempo, não que não fôssemos próximos, mas ficamos mais próximos, né? Somente na nossa viagem que fizemos no ano passado, no final do ano passado. Meus pais. Né? E ter a Amanda esse ano aqui foi muito legal, porque a nossa energia funciona muito, mas parece que encaixou de uma forma assim que eu não sei explicar, né? Essa energia, encaixou as bobeiras que a gente fala. Né? As merdas, né? Por isso que as merdas, né? A mesmo cancelamento. E que faz vocês serem felizes aí, né? De lado daí, de ouvintes. Uhum. Porque, como eu sempre costumo dizer, acho que, né, eu digo isso todo ano, a vida é muito difícil pra quem é feio. É tão raro. Né? Pra quem? Como diz a blogueirinha. Imagina pra Kit, né? Ah, é dificílima. Mas ela falou um dia que se a prova fosse beleza, eu já tava garantindo, afinal. Não é? Então, a vida é muito difícil. Então a gente quer que nesses momentos aqui que a gente passa junto, que a gente consiga divertir vocês, entreter vocês. A gente não tem interesse em mudar o mundo, né? Em fazer uma coisa super revolucionária. Você vai ser Miss, então. País mundial. Mudar o mundo depende de ti, né? Começa com você, já diria o Ruge. A gente não tem interesse de trazer grandes reflexões, né? profundas e tal. Mas a gente quer realmente entreter, né? Ser um momento de respiro numa semana difícil, num dia difícil, num mês difícil. Então, eu fico muito feliz pelo retorno que a gente teve dos comentários esse ano, né? Esse ano foram muitos comentários mesmo. É, cada episódio a gente tem tido mais e mais comentários, e isso é muito legal pra gente. Pra gente poder achar, você entender o que vocês estão achando do programa, né? O que vocês acham de tudo que tá acontecendo. E até então o retorno tem sido bastante positivo, graças a Deus. Amém. Então, muito obrigado a todo mundo que ouve esse programa. Muito obrigado a todo mundo que tá lá no grupo no Telegram. Se você não faz parte, faça parte lá do grupo. É divertido, é engraçado. Né, tem umas discussões que não fazem o menor sentido, mas também... A maioria delas, né? É o nosso jeitinho, mas é um grupo que super se apoia, né? Um grupo que se ajuda. Isso é muito legal, ver o senso de comunidade que a gente criou. Acho que isso é muito importante, assim, sabe? Talvez a gente não tenha milhões de fãs, mas o senso de comunidade que existe entre as pessoas que ouvem o Logado é uma coisa muito, muito incrível, né? E eu espero que a gente esteja junto muitas vezes em 2026, que vai ser um ano de mudança para mim, né? Acho que eu já pincelei algumas vezes ao longo dos últimos meses, né? Mas eu vou me mudar para São Paulo, né, no ano que vem, por causa do trabalho. Então vai ser uma coisa nova para mim, né? Uma outra cidade. Até o fim do ano vai estar falando assim, galera. Vai estar me chamando de Amanda. Amanda. Não tem nem perigo. Olê, Omar. Mas vai ser um ano de mudança, né? 2025 foi um ano com alguns percalços, assim, mas, né, deu para levar. Mas 2026 vai ser um ano de mudança, assim, para mim. Então eu tô. Até vários tarólogos no TikTok estão falando que realmente é um ano de mudança para o virginiano em 2026. Aí, né? Inclusive que vai vir dinheiro aí, então eu tomo posse desse dinheiro todo que vai vir. Mas espero contar com todos vocês de novo no ano que vem, né? Principalmente os meus amigos, meu elenco, né? Espero estar com vocês aí em 2026, que a gente possa se divertir mais, ver mais coisa ruim, né? Coisas boas, se divertir, dar risada. E principalmente contar com você, que ouve a gente aí toda semana, né? Um pouquinho, separa um pouquinho do seu domingo aí, da sua semana, pra estar junto com a gente, pra se divertir, pra rir. Um pouquinho, né? Uma brincadeirinha, assim, um negocinho. É, passa, né? E a gente sabe que o nosso público tem até esse jeitinho, né? Quando a gente faz programa de uma hora e meia, duas horas, ficam tristes, né? Porque não tem muita coisa. E quando a gente faz quatro, cinco horas, é quando eles ficam tranquilos, ficam em paz, né? Então é o público que gosta do nosso jeitinho. Então eu espero que todos vocês tenham um excelente Natal, um excelente começo de ano, uma boa virada aí para vocês, né? Que vocês possam estar junto com as pessoas que vocês amam verdadeiramente, sendo a família de sangue de vocês ou não, né? Espero que vocês estejam com pessoas que vocês amam, que vocês gostam, e que 2026 traga muitas coisas legais pra gente. Tá bom? Então, é isso. Um próximo ano novo. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até 2026. E tchau. Tchau. Até 2026. Até aqui é Camila Queiroz. Deixando um beijo pra vocês. Do nada. Eu amo. Ai, ai. Amanda, conta a fofoca. You out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?